tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sassi e junto comigo aqui, Márcio Anon. Aqui, boss, like I do. Aqui, boss, like I do. Gente, eu quero formar uma banda, eu e mais três mulheres. Mais duas, na verdade, né? Pra fazer um grupo. Mas já tem aqui, né, amiga? Ah, é, né? Nosso grupo, né? Ah, nossa, a gente é diversidade, mas eu quero um grupo, um girl group, né? Que acho que é mais minha cara. Aí tem que ser eu, você e Leosa, então, né? Porque a Amanda é homem, né? Não pode. Exatamente. Falar em Amanda e Leózio, allegedly, né? Estarão chegando aí daqui a pouco, né? Nesse programa belíssimo de meu Deus. Né? Vamos aguardar, né? Stay tuned. Será que vem aí, né? Vamos ver. Se não, amiga, a gente vai entregar tudo, dar os spoilers, tudo, contar tudo também. Vamos. Só mais dois. Vamos expor ela. Vamos. Né? Vamos fazer nossa amizade bem Dani e Glorinha. Amo! Perfeita! Eles são nossa Sofia e Tainá. Ah, é só. Nossa, e eu terminei de ver o episódio agora, antes da gente gravar, né? E aí, a Tainã ficando passada, chocada que a Glorinha ia ficar, né? Ela tá achando muito que a Glorinha ia sair. E eu achei muito ridículo aquele bicha, né? Depois que eles subiram, falou, vai vendo, Daniela, não sei o quê. Um homem ridículo daquele, quase nossa, foi eliminado. Ganha porra perde. Nenhuma, só perde. É o mal do mundo. Ai, não ridículo. Pra quem não sabe o que a gente tá falando de Masterchef, tá, gente? É verdade. Que essa temporada, gente, é ruim, porque as pessoas são ruim cozinhando. Mas assim, ela tá entregando tanto entretenimento que eu não tô nem ligando para as pessoas que são ruins de cozinhar. É, não, estamos servindo o entretenimento porque tem o grupo que a gente odeia, né? Que todo mundo odeia, na verdade, né? Não tem ninguém defendendo o Brasil. Achei importante, porque o Brasil odeia Guilherme, Tainã, Felipe M e Sofia, né? O Brasil odeia eles, eu amo. Ah, a que eu mais odeio é a Tainã. Nossa, minha chata porra. A Tainã e a Sofia, pra mim, são as piores. É, são as piores. Aí as bichas vêm depois. É, aí a bicha vem ali terceiro lugar e depois o Guilherme, principalmente porque ele cozinha com camiseta regata. Aí se incomoda muito. Gente, me dá um nervoso que vai cair uns pelos do subaco dele. Exatamente. Pelo amor de Deus, gente, tem um pouco de higiene. Mas aí eu falei disso, né? Aí quando vira pra Daniela, ela tá com o cabelo solto em cima do ombro. Ai, não, cabelo solto, todos eles estão, né, amigo? Isso aí. Porra, ninguém coloca um negócio... Antes eles eram mais criteriosos, né, com isso. É, não, ninguém coloca uma faixinha no cabelo, uma redinha, né? Umas botas brancas, uma saia bem curta. E nossas faves, né, meninas? São aí Glorinha e Dani, né? Que seguem sendo ícone. Glorinha, assim, tá sempre perigando, né? Sim, ela tá sempre... sempre perigando. Mas eu amo assim, o mundo tá acabando e a diva não está nem aí. Nem aí. Caiu um pedaço do meu prato principal, ai, tudo bem, não aconteceu nada. Ela na prova dos miúdos, o pé de porco cai lá no chão, aí todo mundo, meu Deus, o pé de porco, sei o que lá, gente, nem ia usar esse aí, tem outro aqui. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, né? Literalmente, né? Porque a bichinha faz a dancinha muito fofa dela. Verdade, gente. A dancinha da Glorinha, ai, diva. Muito amo fofa, muito. Gente. Eu amo. E uma que tá ganhando meu coração agora é Leonela, né? Leonela também tá ganhando, a diva. Porque ela faz comentários maravilhosos dessa semana, então pra mim foi perfeito dela falando que o Felipe B agora pode parar com esse chororô, que ele queria enfrentar a Daniela, enfrentou a Daniela deitou ele no soco. A Daniela é do grupo que a gente gosta, né? Sim. Né? A Leonela, tanto que na prova da semana passada, que era aquela do grupo, o grupão escolheu ela e ela preferiu trocar pro grupo da Dani e da Glorinha. Ah, sim. Sai fora, né? Ela não quis ficar. Que eles estavam com aquela palhaçada. Ai, vocês perceberam que estamos usando lencinho em homenagem a não sei quem? Ah, vai se fuder. Ai, todo mundo cagou, né? Tipo, ah, tá bom. É, ninguém nem aí pra eles. Ninguém nem aí pra hora do Brasil. Patético. E nós tivemos o nosso Cezinho essa semana, né? Entregando muito entretenimento, né? Mandando todo mundo se fuder, falaram pro relógio, bando de vagabundo, vocês não sabem cozinhar. Menino, eu achei ele um jurado maravilhoso. Achei Cezinha maravilhoso como jurado. Acho um pouco além do tom que ele precisava, acho um pouco, mas até aí não tô convivendo com ele, pra mim eu quero que se lasque. Quero mais. É porque geralmente esses jurados convidados não fazem nada, né? Não falam nada. É que ele entende do doce, né? Então. É, ele tomou pra si aquilo ali. Inclusive já comi o doce de Cezinha lá numa feira. Verdade. Dele, aquele de limão. Nossa, um sabor, um creminho delícia. Quando o Sassi vier, a gente vai comer de novo. Vamos comer em São Paulo. Bom, vamos fazer review. É isso. E o morango do amor, amiga? Você comeu? Menina, eu falei hoje pra mim, eu falei, mãe, a gente precisa arrumar um lugar que tenha morango do amor. Eu tô com muito seco pra comer, que tá na moda, né? É, a qualquer luxo do momento. É, a nova a qualquer luxo do momento é o morango do amor. É o novo pistache, né? É o novo pistache. É o novo pistache. Aí, todo mundo... Inclusive, hoje no meu feed no Instagram só dava isso. Todo mundo comprando. Ai, cansei do morango do amor. Gente, deixa de ser chato. Deixa as pessoas comer o morango do amor. É, mas aquilo ali deve ser uma porrada de glicose na sua alma, né, menino? Ai, amiga, eu como tanta coisa pior. Ah, amiga, será que tu comeu tanta glicose assim de uma vez só? Tanto é, menina, é uma vez só, não vou ficar comendo aquilo toda hora, eu não tô nem achando pra comprar. É verdade. E você, Léo, você já comeu morango do amor? Não comi ainda, e não sei se vou não, porque eu gosto muito do morango pra ele ser azedo, né? Mas ele dá aquela quebrada, né? É, exatamente. Você vai ser um moranguinho não. Mais azedinho, aí com aquele brigadeirinho branco que eles estão botando em volta, né? É brigadeiro? É brigadeiro branco. É um brigadeiro branco. Eu achei que era uma casquinha, tipo, maçã do amor. Não, aí tem a casquinha. Aí de maçã por cima. Por cima. É, por cima. São três camadas. Assim, eu não gosto muito da casquinha de maçã do amor, não. Mas eu também não gosto. Já eu não gosto que é gruda no dente. Exato. É, ele tira então. Toda a minha chapa. Sabe o que eu gosto muito? Paleta. Ah, o morangão com leite condensado, acho bom. Paleta aquela mexicana? É. Nossa, odeio! Ah, eu gosto muito da de morango. Eu gosto sempre que é morango bem azedinho, assim, com um negócio doce junto. Eu gosto. Ai, morango é hit demais, gente, na minha vida. É. Eu amo muito morango. Todo verão, né? Mandem forças aí pra nós acharmos o morango do amor pra gente experimentar, né? A gente traz a review também, né? Sim! A pauta da semana que vem, morango do amor. Isso já é parte do programa? Já. É. Eu tava na dúvida, se era só uma conversa aleatória. Não, amiga, a gente já fez, a gente falou de Masterchef e agora tá falando do morango do amor. Exato. É porque apareceu pra mim assim, ao vivo, ó, 8 minutos, eu não sei se é porque, sei lá. Né? É porque a gente tava esperando vocês, a Anão já foi jantar, a gente já entendi. Fez todo o processo, né? Aí a gente agora tá aí nesse. Falando amenidades, né? Amenidades morango do amor. E cadê Dona Manji? Dona Manji talvez entre mais tarde ou talvez não entre. Garota! É, ela me avisou mais cedo que talvez não entrasse, talvez entrasse depois das 22 horas. Vamos aguardar, hein? Né? Safadeza. Menina! Como ousa entrar mais tarde, né? Gente! Oi? Tô derrubando tudo aqui. Como ouço uma pessoa entrar mais tarde, jamais faria isso. Leonardo. Não é, menino? Que loucura. E semana que vem eu vou pegar um atestado, né? Então vocês vão ter que entrar cedo. Garota. É, exatamente. É isso. Nossa banda sendo desfeita. É, a vagabanda is over, né? É, perfeito. Exato. The Alissons, né, gente? menino, né? Hoje, essa semana, menino, tá tendo San Diego Comic Con, vocês acreditam? Ah, São de Júnior. Né? Que ninguém, nenhum estúdio foi, né? Então, menino, tá qualquer coisa. Tá? Sana Festival, né? De Fortaleza maior, né? Que teve Tom Welling e Erika Durance, né? Sim. maravilhosos. Estavam pertinho da gente, ali em Fortaleza, a gente nem sabia, né? Que loucura. Não, a gente nem sabia que esse evento existia. Falei, pisando a gente, mas como assim? Menino, até eu vi no... Convention foi melhor divulgado. Eu vi no jornal hoje, no sábado, passou falando que era o maior evento de cultura pop do Nordeste. Eu falei, gente, que loucura. Mas não sabia que tinha... Que tinha... É o morango do Nordeste, né, deles. Sim. Do amor, né? Do amor do Nordeste, né? Morango do amor do Nordeste. Eu só vi porque eu sigo a Erika, né? E a Erika nunca posta nada. Aí apareceu lá num evento pra gente tirar essa mulher de casa, né? E fizeram voar pro Brasil, coitada. Fez o comeback igual o Glaucio. E achei que Tom Welling tava menos inchado. Ele tá bastante bem, viu, amigo? Amigo, eu pegaria ele até inchado. Porque ele tava inchado. Tomou um desinchar, e melhorou. E aí, na San Diego Comic Con, né, meninas, eles liberaram aí o primeiro teaser e também a data de estreia da segunda temporada de Percy Jackson, né, e os Olimpianos, aí que tava todo mundo pedindo, né, todo mundo preocupado. Eu ia comentar lá no grupo, eu não quis ser indelicado, né, que Nath já me apoiou muito essa semana, me defendeu com relação ao Superman e tudo. Mas ela postou a notícia lá, eu já ia falar assim, ué, gente, mas a Disney não tava falida e tá financiando a terceira temporada dessa bomba? Aí você vê, tá falida, mas você viu o efeito especial do Ciclope, né? Ô, maravilhoso. Ah, mas aí é escolha artística, a crise é estética. E aí, menino, vai ter a segunda temporada estreia em 10 de dezembro, né, tá confirmado. E também eles anunciaram aí os atores que vão fazer os filhos do Hades, né, na terceira temporada. Que ainda vai ser filmada. E é muito engraçado que você não pode trabalhar com criança e dar um gap gigante entre uma temporada e outra. Porque você olha o Percy Jackson, ele tá com 20 anos essa temporada. Sim. Né? E tá muito com 20 anos. Ele era um neném. Exato. Não tem como. Então, que eu achei que essa história de já ter anúncio pra terceira temporada já era porque eles estavam gravando junto, igual deu aí. Então, eu pensei também. Só que não, ainda vai começar a gravar a terceira temporada. Mas como é que eles anunciaram os atores da terceira temporada? Pra quê? Porque, segundo as matérias, vai começar a ser gravada soon, né? Ah, então, deve... tá. Eles devem gravar agora no verão, né, também. Ai, menino que vai fazer o Nico tão bonitinho, tadinho. Vai sofrer mais que o diabo, né? Mas tudo bem. Ele é o que ganhou outra série de livro depois? Sim, ele é o bichinha. Ah, sempre ouço o povo falar de Nico. É ele que fica com o filho do Apolo. Amo. É o casal do GLS. E tem Bianca também, né? Que Bianca sofreu whitewashing e a gente tá fingindo, né? Bianca Del Rio? Bianca Della Fence. E o Bernardo, tem? Quem é Bernardo? Ah, Bernardo e Bianca. Nossa, coisa de velha essa referência, menina. Ah, e você é novinha pra caramba, né? É, eu sou uma ninfeta, né? Você... Exemplo de sexo ao vivo, né? E Denise só come e caga. Você gosta de neca, né? Ai, que ódio. Menino, Amazon não, né, menino? Apple TV Plus renovou aí Stick, né? Série do Owen Wilson, para a segunda temporada. Renovou aí esse grande mousse, que eu só vi meio episódio e é isso aí. Lilo Stick. Mais. Né? Lilo Stick. E também começaram as filmagens da quarta temporada de Ted Lasso, né? Começaram aí as filmagens. Eu jurava que tinha acabado. Mas tinha acabado. Ah, é? É, sim. E aí resolveram voltar porque tava todo mundo desempregado, não arrumou emprego e... É, o clamor popular, né, amiga? Clamor popular. Mas clamor pra mim tava dinheiro, bem... né? Mas pra mim tava bem encerrada, né? Mas... Eu não vou reclamar, porque eu gosto muito do Ted Lasso, gosto muito dos personagens do Ted Lasso, né? Então, eu vou estar prestigiando, sinto informar. Não vai reclamar na hora que eu receber um episódio de 2 horas na cara com o Nate, na cadeia? Quero ver. Mas o Nate não foi... Não foi contratado, amigo. Ele não foi ele tá fazendo aquela outra série, né? Não foi contratado. Poxa. Né? Infelizmente aí, essa barra, Nate não foi contratado. Mas deve fazer um bico, né? Fazer uma ponta, fazer um camel. Quem vai ser fixo? Só Ted, Rebequinha e Roy? Ted, Rebeca, Roy, Juni Temple e o menino lá que faz o assistente da Rebeca, o véi. Sim. Leslie, né? Porque agora Ted vai treinar um time de futebol feminino, né? Esse é o mote da série, na nova temporada, né? Ele treinando o time de futebol feminino, aparentemente. Né? Mas é isso, lacração, estou ansioso. Né? Estou ansioso pra ver, gente. Vamos ver se vai ser o Woke. Desculpa todo mundo. Vai ser o Woke. Ai, quem também ganhou data de estreia, menino, foi a quinta temporada de Only Murders in the Building, né? Ganhou aí a data de estreia, 9 de setembro. Já tá aí quase, chegando. Tá? 9 de setembro, estreia a quinta temporada de Only Murders. Vai divulgar bolacha na série? Não, porque eu prefiro biscoito. É bolacha da Selena. Bolacha não, é biscoito. Ah, biscoito é no teu país, no meu é bolacha. Não é bolacha, não. É sim. Você não é paulista, carioca, cala a boca. Por isso, melhor? Bum, na sua cara. Depende do que vocês estão falando, é creme cracker ou é Bono? Bono. Então, é Oreo, na verdade, porque é da Selena Gomez. É Oreo, é. Então, que você come e faz. Quem que marreste uma selva? Mas tinha que ser da Quinas, né, pra ser da Selena Gomez. Olha. Eu amo. Ousa, não, mas assim, pra né, te ajudar nessa luta, o Sato chama salgadinho, fandangos, de biscoito. Gente, não tem sentido chamar de biscoito. Eu entendo chamar bolacha de biscoito, porque no pacote está escrito biscoito. Então. Mas agora você chamar salgadinho de biscoito, eu acho que aí você já passa um pouco do limite. Salgadinho pra mim é salgado. Mas também é salgado. Coxinha, risole. Não, isso pra você é joelho. Sai fora. O carioca cheio aqui. Ó. Hoje a pauta tá muito coisa, né? Alimentícia. Muito bacana. Quem também foi renovada aí, né, menina? Vandinha, né? Quartinha aí, renovada pra terceira temporada. Olha aí. Todo mundo a primeira pediu, parte né? da segunda temporada estreia na semana que vem, né? No dia 6. Mas já tá renovada aí. O povo do grupo tava assim, ai, coitada da roteirista Jenna Ortega. Eu falei, a gente vai ganhar o dinheiro mais fácil da vida dela, vai reescrever no roteiro. Se ela não quisesse trabalhar, ela não trabalhava mais, gente. Ela vai ganhar como atriz e roteirista, vai ganhar como dançarina, né, da série. Então, como Lady Gaga. Exato, como Gaga. Lady Gaga, que ódio! Ai, que ódio. Quem também ganhou data de estreia foi a terceira temporada de Loot, né, ou Fortuna aqui no Brasil, que é 15 de outubro. 15 de outubro. Fortuna é aquela série da Maya Rudolph, né? Sim, que ela tinha um marido rico, divorciado. Que é o Adam Scott, né? Tá em todas as séries da Apple ao mesmo tempo. Aquele fragmento, né? Exatamente. Todas elas são ruins, né? Não fala isso. Você tá aí. Causou polêmica, hein? Causou polêmica mesmo. Andressa Uraco do advogado. Tá dizendo que Ruptura e Severance são ruins. Segunda temporada. E a nossa aí, mola chegou. Iconics. Eu não acredito. Chegou de botas brancas, né? Uma saia bem curta. Saia curta, um top. Que? E cabelos loiros. Cabelos bem loiros. Né? Só uma tirinha de barriga mostra. Uhum. Ah, que delícia. Saborzão. E curvas aonde o maior do mundo se perdeu. Socorro. Eu poderia moldurar essa foto. Ah, amiga, tem a caneca. Eu preciso de uma caneca dessa daí. Mano. É o quê? Como assim? Tem, que tem todos os dizeres na caneca. Né? Isso. E hoje, sabe que eu descobri que aqui no país São Bernardo existe uma rua, chama Rua Imola. Olha aí. Eu vou confessar que não faço ideia do que seja Imola, se isso aqui tem a ver com o André Surak. Ah, não é possível, Leonardo. É o alter ego da André Surak. É a Lady Gaga da Stephanie. Entendi. Quando ela fazia programa. Ai, gente, tem que ser muito criativo, Imola. Né? Pra chamar de Imola. É que Imola foi o país? Ou a bairro, cidade? Não lembro, que o Ayrton Senna morreu. Sim. Ah, deve ser cidade. Tanto que ela fala que é o nome onde o maior do mundo se perdeu, uma coisa assim. É isso, onde o maior do mundo se perdeu. Na verdade, não se perdeu, né? Se morreu. Mas beleza. Se foi. Foi de Liam Payne. Ai, que horror. Ai, essas coisas a gente só pode falar no sigilo. Ai, Santos, ai. Então, foda-se. Vou falar com qualquer pessoa. Do nada. Para a gravação. Ai, ai. Foi de boninho. Okay. Foi de boninho. O Paramount Plus cancelou aí a gloriosa Happy Face, né? Que a gente comentou. Ah, não. gente tava faltando 150 vítimas ainda. Cancelada, não teremos mais vítimas. Basta. Poxa, eu gostei tanto. Que pena, eu não gostei, mas eu sinto por quem gostou. Por quem tava vendo ainda, né? Por quem tava vendo ainda. Tá, e a Jennifer Tilly, né, muito conhecida aí por seu papel como a noiva de Chuck, entrou pro elenco da terceira temporada de Skull Spirits, né? Esse grande hit aí também, que o Brasil acompanha. Eu sigo o Milinho, né, de Skull Spirits, então, apoio. Ah, é? É aquele garoto que eu te falei que é bonitinho, Milo Manheim. O protagonista? Ah, sim, verdade, Milo Manheim. É o que é viado na série, mas não é viado, faz musical. Não. Nossa, ele é horroroso, pequenininho. Não é horroroso. Não, acho ele bom. Não acho nem calor, né? Zero grau. Você não cairia nas curvas de Imola dele? Ah, não sei, amigo. Eu cairia em tantas curvas de Imola. Talvez sim. Eu amo. E menino, notícia que foi pra mim, né? Um grande hit aí. Porque Kelly Clarkson estará de volta ao The Voice. Perfeita! Vai me fazer assistir The Voice. Eu amo. Que o The Voice foi renovado para a 29ª temporada. Socorro, Simpsons. Pra quê, né? Não tem um cantor de sucesso no The Voice, né? Minha amiga pessoal, Kelly Clarkson, né? Sua amiga pessoal, Kelly Clarkson. Ah, é verdade. Foi renovada para a 29ª temporada e vai ser uma temporada especial, né? Vai ser uma temporada chamada Battle of Champions, né? Que eles vão pegar alguns coaches que têm mais vitórias, né? No caso, não tem o Blake Shelton. Que ignoraram o que mais venceu. Exato. Mas também é o que mais participou, né? Porque no esquema de, tipo, temporadas por vitórias, quem é o maior, tem a maior quantidade de acerto é o Niall Horan, né? Ah, ele fez três temporadas e ganhou as três temporadas. Eu achava que Adam Levine tinha sido super humilhado pelo Blake Shelton também. É, não, ele é bem humilhado. Depois do Niall, quem tem a melhor porcentagem é a Kelly Clarkson, que participou minha amiga. De oito temporadas e venceu quatro vezes. Léo, você que é tão amigo da Kelly Clarkson, Vamos usar. Assim? Não tô conseguindo ingresso ainda pro de Vegas, tá, amiga? Mas a gente tá vai conversar. É isso, amigo, que eu tô esperando. É. Hoje, inclusive, hoje eu tava falando com o Cati lá na empresa, né? Que o meu sonho era que a Kelly Clarkson falasse assim: poxa, vou ali fazer um show, duas semanas de show na Europa. Porque, amigo, eu ia vender minha casa, ia vender meu cu e ia. Entendeu? Amigo, eu compraria seu cu pra você ir pro show. Porque nos Estados Unidos não tá dando, né, pra tá indo. Não. Felizmente. Porque agora o visto é R$2.400 pra você tirar o visto. Amigo, pelo que eu entendi, ainda não é visto. Tá, amigo? Se você quiser tirar antes de outubro, eu recomendo. Então, mas pelo que eu entendi, não é o visto. Pelo que eu entendi, é uma taxa que você paga ao chegar, tendo visto há muito tempo. Não, chegar sem o visto, né? Não, tirado recentemente. É uma taxa que você paga se o visto for aprovado. E aí você pode, depois de 10 anos, se você ver isso direitinho, né? Pega tipo, de volta. Não ficou lá, pega de volta, mas né? Quem é que vai conseguir chegar lá e tá vendo? Não, pra mim era uma taxa que você pagava ao chegar. Não. Imagina, amiga, tu pagar R$2.400 e o cara fala assim: gostei da sua cara, acho que você não vai. Exato. Ai, graças porque a Deus. O que se paga do visto hoje, você pode pagar e ser rejeitado. Exato. É por isso que eu vou casar com o Zanão, pra pegar a cidadania italiana dele. Olha aí. Mas o que a Mandy ia perguntar sobre minha amiga Kelly? Então, eu ia perguntar por quê, né? Por que vamos voltar pro The Voice? Se estamos super bem sucedidas, temos aí turnês esgotadas, com um programa de sucesso. A amiga, ela quer trabalhar menos, né? É. Dinheiro é sempre bom. Mas o engraçado... Gravar três vezes por semana, duas vezes por dia, é cansativo. E o engraçado é que eu entrei lá naquele site, Léo, dos ingressos. Uhum. E, tipo, ela já vai gravar essa temporada que só estreia em fevereiro do ano que vem. Semana que vem eles já vão gravar. É, semana que vem eles vão gravar as auditions. E em agosto, na última semana de agosto, eles gravam os episódios das batalhas já. Que loucura! E ela vai fazer Vegas quando? Ela tá fazendo agora. Mas ela vai gravar enquanto tá fazendo Vegas? É, porque é Los Angeles, né? Mas, Não é, não é longe, mas não é pertinho. É, não, é, e tipo... Umas 3 horas de viagem. É, e Vegas... Pega o Uber, menino. Ela faz isso em meia hora. Ela tá fazendo sábado e domingo, Vegas, né? E a gravação do The Voice vai ser no meio de semana. Ah, então... é só fim de semana? É só fim de semana. Já vai gravar todo dia. Não, só fim de semana. Ah, eu achei um pouco de Nicolagem, assim. Achei que ela foi um pouco Nicole. Bricolagem? Bricolagem. Inclusive, hoje ela postou lá no Instagram dela o vídeo, porque o cenário dela é todo feito por uma empresa que patrocina ela, né? A Wayfair. Ela tem uma linha de móveis. Ah, e toda a decoração do cenário é feita pela Wayfair. Aí ela fala, ai, gente, essa cadeira aqui tem na minha casa, esse sofá aqui, perfeito. Será que a empresa dela, a Wayfair, é bolacha ou é biscoito? É biscoito. É salgadinho. É salgadinho, é Fandangos. Amanda, salgadinho, você chama Fandangos de quê? Quando você diz assim, tô comendo aqui um... Biscoito. Olha, gente, aí, isso é muito errado. Toma! Toma! Amiga, não é. Eu aceito chamar bolacha de biscoito. Agora, salgadinho de biscoito... É, biscoito. Acho que já é um pouco criminoso. Amigo, salgadinho é uma coisa que vai frito, que vai assado. É isso que eu falei, a mesma coisa, mano. Mas é isso também, gente. Pode ser duas coisas, mas biscoito não é nunca. Nós somos tá bom, eu não carioca, não, porque você é filho de cozinheiro, então não vou te pedir. É isso. A diferença cultural, né, menino, do carioca pro brasileiro? É, gíria regional. Que? A gíria regional chamar salgadinho de biscoito, eu isso. Amo. Nós somos muito, muito cariocas. Muito cariocas. Mesmo. Ai, gente, busca pra mim, busca. Comer um dogão carioca, gente, quando eu comi... Tem uma sensação de sabores que tinha ovo de codorna. É bom demais, né, amiga? Delicioso. É o soco no purê. Uma ervilha, uma batata palha, né? Uma cenoura ralada. Porra, prensadão, então. Amiga, todos os sabores num lugar só. É isso, é uma explosão de sabores. Eu amo muito. Muito melhor que o nosso purê. Olha aí. Vitória. Isso vocês venceram. Mas agora salgadinho com um dogão carioca e um biscoito, né, menino? Biscoito Globo. Olha, o biscoito Globo não pegou de nada, mas beleza. Nada. É uma coisa, é polvilho, né? Então. Uhum. Um mate na praia. Ai, saudades do Rio de Janeiro. Tá vendo? Ela já gravou as audições, foi hoje, dia 24. Aí agora ela grava de novo, 21 de agosto, 22 de agosto. As batalhas já, todas. Gente, você é muito do fandom mesmo, né? Você entra no site oficial da gata. Essa aqui é pra pegar os ingressos, pra ir assistir a gravação. Não apaga. Não, não. Como é que é? Oi, Dona Paula. Olha, eles estão falando, oi, Dona Paula. A maior de todas. Você viu que a fortuna da Preta Gil é 23 bilhões de reais? Ah, não. Gente. Não é possível. Dona Paula. Eu vi o Rafael Willian falando hoje. Porra, ele vai ficar tudo palane. 23 bilhões de reais. Falou que ela é sócia um monte de holding, de empresa, não sei o que, não sei o que. Eu queria só 20 mil pra pagar as faturas. Você acredita? E ninguém achava que ela valia tudo. Vai ficar tudo pro gominho. Mas não tem nada a ver. Ela soube fazer. Ah, Amanda falou que vai ficar tudo pro gominho. Ela soube fazer um negócio. A bicha tinha. Não, ela sempre foi inteligente. Gente, que nem a Anitta. Sim. 23 é tudo da mãe. Milhões de reais. A minha mãe fala assim: isso, a Anitta é inteligente, mas é vagabunda. É biscate. Falo, é biscate. Fechou a porta e saiu. Gente, ela é a maior de todas. Trouxe uma fofoca, né? É isso, né? Eu amei, empolgadíssima. Trouxe. Isso pra contar, eu amei. Trouxe uma coisa, né? Uma amenidade. Biscoito, uma coisa. Uma coisa. Biscoito, uma coisa. Um salgadinho, uma coisa. É isso. E aí, então, depois você terminar, eu falo. Volta Kelly Clarkson, né? Volta John Legend e volta Adam Levine. Pela primeira vez vão ser apenas 3 Colts, né? No... Ai, meus faves, sabia? 3 Colts. Ah, eu gostava de TXT, né? E pelo que eu entendi, assim, obviamente pode ter falhado alguma coisa na minha tradução, quando chegar na fase das batalhas, eles vão poder trazer de volta participantes que já foram de outras temporadas. Eles vão poder trazer de volta. É tipo o Drag Race All-Star vai ser o Lip Sync Assassin da temporada. Exatamente, aparentemente eles vão poder trazer isso daí. Achei um hit. Cada um. Mas, amigo, me conta aqui pra efeitos práticos de quando a gente for acompanhar. The Voice ainda é tipo 4 episódios na semana? Como é que tá o esquema? São 2 episódios na semana, um de 1 hora e meia e um de 1 hora. Entendi. E vai estar no Star Plus. Vai estar no Starcer Plus junto com o Survivor Austrália. Ai, amo, vou fazer minha dobradinha reality. Todo mundo vai assistir essa temporada de The Voice? Sim. Eu me comprometo. Eu vou assistir. Ah, se todo mundo for assistir, eu vou ter que assistir, que eu vou ficar com fomo, né? Porque a minha amiga vai assistir. Com fome, né? Eu vou assistir. Tô puxando o saco da amiga de Léo pra ver se ela me arruma um ingresso. Eu nem lembro qual foi a última temporada que eu assisti. É, eu parei de assistir quando a Kelly saiu, né? Foi. Eu acho que eu assisti quando a Cristina saiu. Não, então foi a temporada 10, que a Cristina saiu na temporada 10. Não, ah, eu acho que foi até antes, viu? Vencedores, é porque a Cristina saiu, voltou na temporada 10, aí foi a temporada que ela ganhou. Aí ela. Ela ganhou, foi com a. Como é que é o nome da mãe que ela ganhou? Eu acho que era essa eu assisti, que era a que eu mais gostava dela. Né, ela ganhou. E eu tinha parado de ver o The Voice, sei lá, parei de ver o The Voice na temporada 4. Aí eu voltei na 12, que foi a Jennifer Hudson, que eu gostava muito da Jennifer Hudson. Aí voltei na 12. Aí a Kelly entrou. Aí eu fiquei com a Kelly até a temporada 24, que foi quando a Kelly saiu. A Kelly ficou voltando e saindo, mas eu ainda. Ah, eu vi a temporada da Ariana também, da Camila Cabello, né? Ah, não, eu acho que eu vi até a temporada, quer ver? Foi da loirinha ganhando. Cassidy? Nossa, não, foi depois da Cassidy. Foi a próxima, Danielle. Danielle Polito? Aí eu vi Danielle Bradbury, uma coisa assim. Ah, maravilhosa. É. Aí depois eu só voltei quando a Alison ganhou. Aí depois ela foi pro Making the Band. Aí depois eu não. Making the Band. Aí depois não assisti mais. Eu vi tipo umas 5 temporadas, não vi muito, não. É, eu vi bastante. Eu vi todas da Kelly, né? Que foram 8. E vi também a da Ariana, da Camila. E aí depois, quando a Kelly saiu de vez, aí eu falei, não vou ver mais, porque eu não sou obrigado. A última que eu vi foi da Melanie Martinez. Nossa, tem tempo isso, hein? Nossa, acho que é a segunda temporada, Melanie Martinez. É, segunda ou terceira, tem bastante tempo. É porque aquele negócio da The Voice é duas temporadas por ano, né? Ainda. A terceira é a Cassidy. Eu deve ter visto umas duas semanas de The Voice, com as três temporadas. É porque os únicos realities que ainda tem duas temporadas por ano é o Survivor e o The Voice, né? São e Masked Singer. E Dragged Race. Masked Singer não vai ter esse ciclo. Não vai ter agora esse ano? Mais? Não vai ter esse ciclo. É. Obrigado, Deus, vou ser obrigado a acompanhar, porque eu tava acompanhando obrigado, né? Porque eu sou desse que não larga, né? Quem ainda faz Masked Singer? Nicole saiu, Jenny saiu, Robin... Nicole saiu, aí entrou a Rita, aí tem Jenny... Que tá hora? É todo mundo, o Dr. Ken e o Robin. Gente, sabia que Jenny tinha ficado, não, amo Jenny. Jenny ficou, só Jenny saiu a Nicole mesmo. Só saiu a trampista. Que foi fazer coisa nossa melhor, mentora. Tá ganhando dinheirão. Nossa mentora. Nossa mãe, né, que come os filhos. Alberto Martins da gringa, né? Alberto Martins do US. Ai, ai. Menino, quem vai trabalhar aí, né? Vai trabalhar junto. Ah, gente. Katie Holmes, né, e Joshua Jackson vão se reencontrar aí, né? Em Dawson's Creek 2, Creek. Exato, porque eles vão fazer uma trilogia de filmes chamada Happy Hours, né? Happy Hours, que acompanha o reencontro de dois ex-namorados que enfrentam dilemas da vida adulta, carreira, responsabilidades familiares e a busca pelo amor. Busca pra mim. Busca pra mim. Ah, gostei, mas achei que era reunião de Dawson. Não vai ser... O menino Anderson Luiz, né, que ouviu os podcasts também, mandou pra mim a fotinho deles e falou, o que será, né, que eles estão filmando? Aí quando eu mandei pra ele que era o filme, ele mandou, o início de um sonho, deu tudo errado. É isso, eles vão começar a filmar agora, né, então agora já começaram a filmar o primeiro filme, e não tem data de estreia ainda, né, mas tem no elenco a Mary Louise Parker, a Constance Wu também, tá no elenco aí. E eu quero ver. Mas tem cara de filme pra televisão, né, menino? Que eu acho que Katie Holmes e Joshua Jackson não levam pessoas ao cinema, né? Ah, acho que um filme estilo de Sofia Bush com Link, né? É. Mas não leva no cinema, né? Nossa. Eu achei curioso já ser uma trilogia, não sei. Será que vão mandar? Será que vai ser cancelado igual o Etoile? Etoile, amo. É que na pior das hipóteses a Netflix compra, né? Ou é, mas torço pelos divos. É melhor Kate aproveitar, né, enquanto... ainda tá entre nós. E Joshua antes que derreta de vez, né? Que horror. Que isso, ele tá aí, deadzão, todo mundo amando ele. Tá sim nessa série cancelada dele, né? Ah, não foi cancelada, só ninguém tem mais contrato. Entendi. Ai, que ódio. Mas é isso. É isso, menino. Cerramos aqui nossas notícias de amenidades, que loucura. Já que estamos comentando polêmica, eu quero comentar uma polêmica. Davi Preto no elenco da Fazenda 17. Não, não sei. Meu campeão. Se ele entrar, vou voltar. Nunca nem assisti a Fazenda. Menino, vocês estão acompanhando esse plot de Pedro Pascal no site X? Ai, menina, eu acho que é tudo inteiro da oposição que tá tentando queimar ele. Amiga, eu tô achando muito engraçado, tanto do lado que tá defendendo como do lado que tá atacando. Eu falei, gente, eu sou nada, sabe? Mas o que que tá rolando? Gente, menino, tá falando assim, porque Pedro Pascal disse que tem coisa de ansiedade, né? De ansiedade, essas coisas. E aí, quando ele se sente ansioso, ele fica encostando as pessoas, ele abraça e tal, não sei o quê. Só que aí começaram a pegar nas internet que ele só tem essas crises de ansiedade quando é mulher bonita. Com homem, ele não faz isso, não. E aí falou, olha que crise de ansiedade seletiva. Mas assim, às vezes é nada, sabe? Às vezes ele tá muito apegado a Vanessa Kirby. Oi? Ele fez com a Bella Ramsey, a Bella Ramsey. Que é feia. Eu acho às vezes que ele só tá muito apegado com a Vanessinha. Cai por terra agora. Eles estão muito best. Mas eu vi vários vídeos da Vanessinha passando a mão na orelha dele. Eu vi vários vídeos da Vanessinha passando a mão na orelha dele. Mas qual que é a crítica exatamente? Estão querendo pintar ele de assediador? Porque sim, assim, um viado isso mesmo. Que é, gente. Não, ele não é viado, gente. Ele amigo, pelo amor de Deus, vive chupando um pão na espalma dele aí. Não, no mini bobi tudo bem. Agora, viado, ele não. Já lambeu muita rola assim. Minha amiga Kelly me contou. É um exemplo de sexo ao vivo, né? Sua amiga Kelly rola? Minha amiga Kelly rolou, diz que ele lambeu a rola. Não, gente, tem a menor possibilidade de Pedro passar no canteiro do cu. Ai, eu gente, também acho. Eu acho muito engraçado quando aparece alguém querendo atacar. Aí hoje houve lá um Twitter de um influenciador lá. Gente, se vocês estão acompanhando esse ataque em massa, Pedro Pascal, não sei o quê. Mas, gente, isso nada é deep, sabe? E é isso, eu queria trazer essa polêmica. Eu não concordo. Achei bait. Achei engraçado. Só acho engraçado o quê? Só acho engraçado. Que mulher feia não faz. Aí tá lá ele com o Bella Ramsey. Que a vida é muito mais difícil pra quem é feio, né? Eu adorei que a Amanda não hesitou. Falou Bella Ramsey, ela disse que é feia. Feia. Ela nem pensou duas vezes. É a única que gosta de mulher aqui que pode falar, né? Assim, mas eu ainda sou aquela pessoa que a pessoa se torna mais bonita dependendo da personalidade. Como eu não conheço Bella Ramsey pessoalmente, eu não posso afirmar. Pensei que era no nível de álcool no sangue. Ela é muito simpática, assim. Não digo que eu não pegaria, mas não é aquela pessoa que você olha, nossa, que bela moça. Não. Que Bella Ramsey, né? Que Bella Ramsey, exato. E o nome dela é Bella. Que bela moça, eu amo. Meninos, já que nosso bloco de notícias e amenidades está flopadinho hoje, eu vou abrir um espaço aqui para Leonardo Oliveira fazer um grande blocão cinema, né? Porque ele quer esse homem frequentante do cinema, né? Um homem que está consumindo as coisas mais atuais da sétima arte, né? E assim, acho que Danão também viu um desses filmes, né? Que eu separei aqui pro nosso blocão cinema. Megan 2.0, né? Jurassic World. Ai, não frequentei. E Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Também não frequentei. Que a gente vai dar os spoilers pra Amanda ver se não é uma pataquada. Obrigada. não faz isso. Posso falar rapidinho de um filme que não é de cinema que eu assisti? Não sei se alguém nesse podcast já viu. É um filme super obscuro que tá na Netflix, se chama Guerreiras do K-Pop. Eu amo! Você assistiu? Gente, assisti, muito bonitinho, achei uma graça as músicas tudo, os Guaraná. Eu assisti primeiro em inglês, aí eu ia voltando as músicas pra ouvir em português, que eu achei muito legal as versões. E achei, como o Zanon disse aqui, não vou mesmo alongar muito, o Zanon já vendeu muito bem. Mas achei muito, muito bem feito, muito conciso, né? 1h40 de filme, não te enrola, né? a questão ali da menina meio demônia com os outros demônios e as meninas humanas, que são as demônias também, né? Apesar de não serem. Eu achei realmente muito bem feita a relação com os fãs, com o trabalho, né? A escala 6x1 que elas fazem o tempo inteiro. E muito bem feito, muito bem cantado. Tô muito fã das meninas. Eu amo, gente. Aos poucos a gente vai conseguir conquistar. Aos poucos, assim, estamos 5 semanas no top, lá, no top 5 da Netflix de melhor filme, né? Então. Eles já estão dizendo que as músicas vão ganhar de Wicked no Oscar, né? Já pensou, menina? Cynthia Erivo perder para as bonecas que nem existem? É, vai perder para Ardent Show. Não é ela que canta, você sabe, né? Não? Eu não. Ela faz a voz falada só, porque tem as dubladoras. Não, faz, tem as dubladoras, tanto das meninas como dos meninos. Os dublador que faz a voz falada e os cantores. Sim. Inclusive, os cantores do demônio são os lendons asiáticos, né? Eu amo. Eu só tenho uma guerreira ao título. Uma guerreira é ótima, uma crítica ao título, né? Porque é guerreiras do K-pop, tinha que ser caçadoras de demônio do K-pop. É, porque em inglês é, né? O título é bem ruim. Todo mundo fala isso, que o título é bem ruimzinho. Mas a história... Vai dizer, cadê minha guerreira? Podia ser, né? Aí nossa guerreira podia fazer o merchan, né? Podia. Amo! Mas vamos pro cinema então, sim? Vamos pro cinema então, sim. Qual que você quer começar? Já emenda a próxima guerreira, né? Meganzinha, né? E aí, amigo? Megan 2.0, que não é um filme de terror, e sim um filme de ação. Não é? Ela vai dizer que não é um filme de ação? Amiga, ela subverteu a imagem dela, né? Ela era uma vilã, agora ela é heroína. Não tem rom-com? Esse filme é uma ação-com. Amo! Porque pra mim, a Megan nesse filme, ela tá muito sarcástica, assim. Sim. Tá muito sarcástica. Quando ela aparece pela primeira vez, né, oficialmente, ali... dando a explicação pra Gemma de tudo que tá acontecendo, eu acho já um hit, assim, maravilhoso. Depois, quando bota lá no corpinho do robozinho, que ela seria um filme só do robozinho. Adorei. Por mim, podia ficar depois no final uma Mega e um robô daquele lá, T2. Porque qual é o plot, Léo? Conta pra gente. Deixa eu sair de perto da máquina aqui pra vocês não ouvirem barulho. Menino, plot de Megan 2.0, a gente tem Gemma e Cade, né, sua sobrinha que perdeu tudo, perdeu os pais, perdeu Megan. Sua sobrinha Cade. E aí, Gemma e Cade estão vivendo essa vida pacata, né? Gemma toda hora sendo investigada pela polícia, pela FBI, pelas coisas tudo, por conta do que sua empresa fez com Megan. E aí, instalando uma geringonça, foi pra uma casa nada suspeita, né, que venderam pra ela a preço de banana. Com um monte de sistema de segurança escroto. E aí, um belo dia, tem uma invasão na casa. A casa começa a lutar contra os invasores, né, menina? A secretária dela começa a fazer aí a armadilha que esqueceram de mim pro povo. Aí começa a ligar sprinkler na cara da galera, meio essa parte. E aí a gente descobre que o FBI foi atrás de Gemma. Porque tem uma robô com o mesmo código-fonte de Megan, né? Amélia, que era mulher de verdade. Atacando geral nas missões aí na Rússia, sei lá onde. E aí Gemma fala assim, que tem a ver com isso? Só trabalho aqui. Porém, a gente descobre já de cara que Megan, a única de seu nome, estava controlando toda a casa, escondida esse tempo inteiro, né, nas luzes. Aí quando estava viva. Meu Deus. E aí ela fala, Gemma, minha querida, você agora vai ter que confiar em mim. Porque só eu posso derrubar essa cretina pra você. Segurem suas pepecas. Segurem suas pepegas, ai. E assim, já pra deixar claro pras pessoas que acham que vamos ter um suspense. Não, gente, esse é um filme sobre coparentalidade, né? Que é Megan e Gemma decidindo juntas o que é melhor pra sua filha Cade. Meu Deus. Não é filha de nenhuma das duas no final, né? Exato. É, filha é pai, mãe é quem cria, né? E eu gosto, assim, ela cria até um bunker, né, viado? Sim, pra proteger a diva. Exato. Eu amei que assim, quando eu vi que o Sassi, quando tava comentando o filme, ele falou assim, muito cretino, não sei o que, mas nada faz sentido e tal. Eu acho que faz todo sentido pra proposta do filme, o que ele, né, quer contar, ele faz tudo certo. Porque é aquilo, sabe a morte da Parabéns 2? quando eles dão um pós-crédito, que eles fazem uma bagunça do caralho e falam, sim, foda-se, fuck the police. Uhum. Megan faz isso já no filme, no começo do filme. Então eles realmente falaram assim, cara, a gente hitou no TikTok, né, por causa da dancinha, a gente vai fazer um filme todo pra agradar essas pessoas. Não deu certo, né? Flopou. Pior que não agradou, né? Tanto que já mas tá me agradou nos stream aí. Amiga, a não, cena dela cantando. Achei muito divertido, amiga. Olha aí. A cena dela cantando pra Gemma foi a maior gargalhada que eu já dei no cinema na minha vida. Eu me caguei, viado. Muito bom. Eu me caguei quando ela começou a cantar. Ela chega, Mandy, pra Gemma, e aí a Gemma tá lá, pô, o que eu fiz de errado, né? Tudo eu erro com a Cade. Aí ela fala assim, eu vi você acordando 4 da manhã pra cuidar da comida dela, não sei o que, você fez tudo que você podia, não sei o que, aí rola aquela conexão entre as duas, aí de repente a Mega faz assim, não. A Gemma faz uma cara de cu, e ela começa a cantar uma música que é assim, eu vejo a dor dessa mulher guerreira, batalhadora que tá aqui, não sei o que, mas assim, do nada tentando... do nada um musicalzão e é longa a cena, sabe, você não para de rir. Nossa, muito bom. É canta muito bem, engraçado. Essa cena é muito engraçada. Vale o ingresso, gente? Vale o download do Torrent, né? Valeu o ingresso. Valeu. Eu paguei R$10 pra assistir o filme da Megan, né? E amo. Assim... É, até porque eu acho que você não encontra mais nos cinemas, né? Não, menino, eu peguei no Torrent. Tá no Torrent já. Olhei. Não, mas eu acho que eu tô no cinema ainda. Não. Ah, porque se tiver, você vai lá dar um realzinho a mais que eles estão precisando. Gente, eu gostei mais de Megan 2 do que Megan 1. Sério? Eu também. É porque eu acho que ele é mais cretino, ele né? Ele é mais galhofa. Porque o Megan 1, ele dá a volta. O Megan 2, pelo que vocês estão falando, dá 2 voltas, né? Dá, porque ele é um duplo do escarpado, né? A Megan, na verdade, nada mais é que uma anti-heroína, né? Não é mais uma vilã que tava no período. É, não tem mais disponível, pelo menos aqui na Barra não tem mais. Chato. É, ela continua sendo querendo... cuidar da Kayle, né? Continua sendo o primário dela, né? Uhum. Cuidar da Kayle de qualquer forma. E ela agora tem limitações no código-fonte, né, menino? Não pode matar e tal. Essas coisas, né, menino? E ela fica revoltada. É, e Gemma, né, menino? Tem hora que ela vai falar palavrão e não pode. Ele fica, que meleca. Eu amei os ajudantes de Gemma também, que já era no primeiro filme, mas tem uma participação muito maior nesse. Principalmente o cara, eu achei muito engraçado ele no duto de ventilação se fudendo. É o marido de Jack, né? Na ressurreição de Will and Grace. Eita, famoso então. Ele é o marido do Jack. E a outra robô, a Amélia, a gente acha que é realmente a evolução da Megan e tal, depois a gente descobre que ela era apenas um fantoche. Eu acho que Amanda merece ter um pequeno gostinho do que é essa cena. Por favor. Você achou? Eu achei. Cadê? Ela botando os dedinhos na mão dela, na boca dela, muito bom. Isso, ela tá parecendo uma mulher agora, não tá parecendo mais uma criança. É que ela pede pra ficar mais alta. Não, ela cresceu mais alta. Né? Puta fez, né? Como você se mantém sem rir numa cena dessa? E é uma filme de terror, né? I don't want your bullshit simulation event. Olha aí, não aceito empatia falsa. Perfeito. Tem uma isso cena que ela já tinha feito a dancinha, né, também. Sim, tem uma cena que porque a Gemma tem um namoro novo, né, nesse filme. E a Megan fala assim, mas ele nem faz o seu tipo. Ela, como é que você sabe meu tipo, garota? Aí ela, eu vi esses meses todos que eu tava escondido na casa os materiais que você usava pra ser direitinho, né? E não era ele. Eu amo. All right, that's it. How can you not see this for what it is? Look at her diagnostics. A menina cresceu também uns 15 anos, né? She's diverging. And the last time she did that, people died. This entire venture was a colossal lapse in judgment. And if by some miracle we managed to shut down Amelia, the only way to stop any of this from happening again is to make sure Megan is next. Eu amo que eles colocaram um tecnopébo, assim, muito tosco, né? Amelia, not just... What? On my dear. Maybe wearing a disguise. Ela é muito boa. Ela é muito boa, cara. Ela na Sana, né, de Fortaleza. Na Sana de Fortaleza. Amo. Maravilhosa, cara. Não, esse filme, apesar dele ser bem fraquinho, assim, eu ri muito. É uma pena ter sido esse flopzão todo, porque eu acho que eles realmente estavam no... Estavam se divertindo, Alisson Williams, achando que ia ganhar um dinheiro agora, coitado, que ela tá produzindo. É porque eu acho que o pessoal achou que ia ser na mesma toada do primeiro, né? De ser essa coisa da robô assassina e tal. Pode ser. E ele, assim, se a gente for pensar, ele é um filme bem mais leve, assim. Ele é muito leve, esse filme. Sim. Porque ele é muito engraçado. Eu não sei se ele é pensado pra ser engraçado e se ele acaba sendo engraçado. Não, ele é. Voluntariamente, né? É muito bom. A Megan é uma personagem excelente nesse segundo filme, assim. Muito bom. Muito, muito bom. E assim, sem deboche, eu acho que eles conseguiram dar uma, muitas aspas, tá? Humanizada nela, no sentido de que além de ser uma personagem muito engraçada pelas tiradas, você consegue torcer por ela e gostar da dinâmica da família, né, delas. Sim, toda hora que a Megan aparecia destruída, eu falava, ah, meu Deus do céu, e agora? E também tem um ícone, né, quando a Megan fica na cabeça da Gemma só, né? Nossa, sim, que a Alison Williams entrega tudo, né, na ação, né? Com o exoesqueleto, né? Exato, fica lá igual uma marionete. E a Megan controlando ela. E a Megan começa a falar, Gemma, tá bom, você já bateu demais, garota. Eu amo, gente, foi muito bom. Ah, quando a Alison tava na entrevista com a minha amiga pessoal, Kelly Clarkson, ela falou, né? Ela falou assim, eu achei que a minha época de ser uma atriz de ação já tinha passado, né? Porque se fosse pra acontecer, já teria acontecido. Aí tive chance de fazer umas cenas nesse filme e fiquei muito feliz. Olha aí, a maior. Foi uma maravilhosa. Foi. Mas aí eu não sei se por ter feito R$3 de bilheteria, se vai ter um Mega 3.0. Foi tão ruim assim, gente. Vocês estão falando, eu tô só imaginando. Foi bem ruim. Acho que tinha feito, tipo, nem 20 milhões, assim. Foi bem é um filme fraco. Barato, mas não tinha sido um grande mousse, né? E é foda porque, assim, eu acho que essas continuações hoje, elas vão muito do espírito da época, né? Porque assim, Mega 1 ninguém esperava que fosse um sucesso. Foi ali um acaso que irritou. E a impressão que eu tenho é que as pessoas agora já não estavam mais naquela vibe, mesmo se elas soubessem que era mais zoeira e tal, acho que o povo não tá. Foi tipo Aquaman 2, que quando surgiu, tipo, ninguém mais queria saber, ninguém sabia por que um foi sucesso. E aí eles acharam que era garantido e não foi. Eu acho que era mais porque as pessoas querem assistir um filme só e ficar comprometido com um esquema de pirâmide, né? Também, né? Cada série tem um filme novo pra assistir e... Pode ser. Eu acho que pode ser que seja um pouco disso. E eu acho que escolheram mal também a estreia, porque, sei lá, se fosse em outubro a toada de Halloween, por mais que o filme não seja de terror, eu acho que ia dar um público um pouquinho maior. Ah, no começo do ano que vem vai ter o spin-off da Megan, né? Que é o Soulmate, né? Ai, gente, deixa isso morrer, gente. Pelo amor de Deus. Adoro o Megan Verso. E ó, o filme fez 38 milhões. E gastou. Não dá pra defender. Porque Pânico não foi um sucesso, sei lá, com 60 milhões? É, não. O Megan acaba não sendo um flop, flop, flop, flop, pelo fato dele ser um filme barato de ser feito. Pois é. Mas é porque eu acho que criaram muita expectativa, porque o primeiro Megan fez 180 milhões. Caralho! Entendeu? É, realmente. Então, e custou dois criou uma expectativa. E custou R$2, exatamente. Desde 50. R$2,50 que tinha coreografia, né? Sim. Ah, isso criou uma expectativa, né? Quando tu vê que não fez um sexto do valor, aí, né? Eu acho que daria uma boa sériezinha de meia hora, Mega. Olha, não dá ideia, Leonardo. Eu dou sim. Cancela depois esse bagulho de chato. Não, é bom. Não dá ideia, Leonardo. Não dá ideia. Tá? Dá ideia. Faz isso Prime. Pronto. Prime já tem Upload, que vai acabar. Chega de Upload. A gente achou que já tinha acabado, mas ainda vai ter mais 4 episódios aí. Meu Deus. Trost. Mas um que eu achei fraco, mas as pessoas aplaudiram no final da sessão, foi o Jurassic World Recomeço, né? Nossa, quem é? Que agora? É claramente a Scarlett Johansson realmente pagando ali, ganhando um dinheiro, né? Que ela ganhou acho que 20 milhões pra fazer esse filme, né? Ganhou uma boa grana. Mas eu achei esse filme muito fraco, muito, muito, muito fraco. E aquele plot daquela família, meu Deus, puta que pariu, que família chata. Amiga, eu amei a família, pra mim foi o plot. Ah, não tem como, Leonardo, a família é insuportável. Ah, muito boa, Dolores. Porque eles botam as crianças ali pra gente saber que ninguém vai sofrer perigo ali, né? A gente bota, ele bota o adolescente e a criança, pra gente saber que ninguém vai ser. Foi muito, muito bonitinho. O vai pai sofrer. É um derizão, né, amigo Pedro Pascal, genérico que eles botaram aí. Esse ator é famoso, Ruben? Amiga, não sei, vamos ver. Ai, eu achei ele um saborzão, vou mandar pra Amanda ver ele. Um bigodo de não, shopping, ele é, ele é, é o Gerard Butler genérico, né? Mas é aquele negócio, eu já tenho Jonathan Bale, que tá tudo na minha carreira nesse filme. Ele tá maravilhoso. Que ele tá perfeito, ele tá gostoso, ele tá. Vamos explicar sexy pra Mandy? Qual que é o contexto dessa família? Amiga, dia? Mas antes de você explicar, falando de Jonathan Bailey, e o Sacão? O Sacão tava lá, eu vi. Que viado! Eu ia morrer seca, porque o glorioso Ruben... Ruben? É o Mike Heller, da série que eu assisto, Lincoln Lawyer. Ele é olha aí, você fazendo um pouco de Ruben. Ele é o protagonista, eu amigo, amo Lincoln Lawyer. A outra foto... Porque essa foto amiga, é porque essa foi com um figurino. Eu tô tentando achar uma dele no filme pra você ver a delícia que ele tá. Vou te mandar uma dele, dele na série. Na série. O Jonathan pega homem na série? Cara. Quem? Jonathan Bailey pega homem na série? Não, ele é fag hag da Scarlett Johansson. Por que fag hag era sapatona? Não, é que eles ficam amigos. Ah, é tipo a amizade de um viado e uma loira. Amizade. É tipo o Pedro Pascal. E as amigas. Então ele fica alisando ela. E Bella Ramsey. Porque ela é uma mercenária bucetudona, né? Ai, menina, tá demais esse homem. Ah, você não viu em ação. Ah, você viu, né? Ah, você não viu. Não, não vi. Mas vou ver. Mas depois. Vamos explicar o contexto. Então. Uhum. Explica. Do Sacão. A gente tem em Jurassic World. É, Jurassic World Reborn, né? Que, bebê Reborn. Né, que é a retomada aí dos dinossauros. A gente tem um mundo em que os dinossauros saíram de moda. Ninguém liga mais. Ai, cansei de dinossauro, já teve dois flopados. E as mudanças climáticas estão afetando os dinossauros, né? Porque eu não sei se a Amanda viu o último filme, né? O Domínio. Que os dinossauros foram pra puta que o pariu, dominaram o mundo de novo. Mas não rebutou a franquia, não. É continuação. É a sequência. Universo. Só que, por causa das mudanças climáticas e tal, os dinossauros estão morrendo. Os dinossauros estão morrendo, não estão conseguindo viver. Né? Aí eles estão se isolando. É vida real mesmo. É, exceto nessa ilha, na linha do Equador, e Pererel e Pão Duro. É. Minha linha sei, do Equador. Posso fazer outra pergunta, Vitor Burra? Todos os filmes do Jurassic Park, eles são sequências uns dos outros? Tipo, até aquele primeiro antigão? Sim, inclusive, o começo desse filme... É, tem conexão com o primeiro Jurassic Park. Aliás, o começo desse filme é muito importante frisar. Ele é uma cena ali de cientistas idiotas, né? Deixando um saquinho de biscoito. Snickers. Tipo, a balinha do Rei Mitch? Isso. Um saquinho estragar tudo, deixar as portas abertas. Tá uma cena maravilhosa. E aí, viado, sai um dinossauro ET Alien. Metamorfo, é igual o Alien, o dinossauro. É? E aí... Então, esse cara de Johansson, o dinossauro, é quase real. Garoto, não fala. Que ódio. Mas aí, assim, passada essa cena, a gente tem o grande, milionário aí, pesquisador Krebs, né? Que é o... Rupert Everett. Rupert Friend. Eu amo. Krebs, ele é um grande pesquisador da área da saúde. Que ele quer usar amostras de sangue de dinossauro, acompanha quem, Zanon, você que é biólogo. Ah, meu pote. Para curar doenças cardíacas. É isso. E ele chama Krebs do ciclo de Krebs, eu amo que ele se chama. Eu ia falar agora do ciclo de Krebs, eu amo. Porque eles falam assim, ah, essas espécies aqui, eles tinham um coração desse jeito, pra aguentar, não sei o quê. Então, a gente consegue, com base no funcionamento do coração deles, prever vários padrões do coração humano. Adoro prever padrões. E aí ele chega pra Zora, né, que é a Scarlett Johansson, e fala assim, tu é a única pessoa que eu confio pra ir comigo nessa ilha, tirar 3 amostras de sangue de 3 dinossauros, um aquático, um pterodáctilo e um grandão aí. Quase um T-Rex. Aí ela fala assim, porra, meu amigo, não tem a menor chance de eu fazer isso por você. Ele fala assim, te dou 6 milhões, 10 milhões? É um número bem pequeno. E fala assim, esse número aqui com 6 zeros, aí ela fala. Ele fala assim, 10 e 6 zeros. Aí ela fala assim, os zeros contando já com 10? Ele fala, não. Ela, ah, então por esse dinheiro, fala assim, minha filha, tá barato, hein? Tu tá, se valoriza. E a partir do momento que Zora topa, eles vão atrás de Dr. Sacão, que é Jonathan Bailey. Que é um grande paleontólogo, né? O grande Ross desse filme tá ali cuidando de nas. Ai, queria tanto que ele tivesse feito biologia comigo. Pois é, amigo, poderia. Se ele tivesse feito biologia comigo, não ia ter descanso. O Sacão não ia ter descanso. E aí, quando eles vão lá no museu que o Dr. Sacão trabalha, ele fala assim pra Krebs, menino, tô muito preocupado com a desvalorização dos dinossauros no mundo, né? Mas o que poderia ele fazer? Ele é fã, né? Tô muito preocupado com o flop da carreira do dinossauro, como se sim, fosse a Anitta. Não, né? não tá charteando mais, né, menino? E ele fala, ai, como assim a gente tem... E ele, como ele é, tipo, ele é analista comportamental de dinossauro, né? Uma profissão que surgiu aí, depois que o ChatGPT roubou outro. Ele é muito fã, muito fã de dinossauro. E aí Krebs fala pra ele assim, Dr. Sacão, tu sabe que tu vai com a gente tirar o sangue dos dinossauros, né? Aí ele fala assim, não vou mesmo. Aí ele fala, vai sim. Aí o Dr. Sacão fica um segundo sentado assim, com o sacão apertado. Aí Zora fala, e aí? Já mudou de ideia, querida? Aí ele já vou assim. Amo. Aí beleza, eles vão nessa grande expedição com Mahershala Ali, né, que é o capitão do barco lá na ilha, com vários avulsos que estão marcados pra morrer. Inclusive a avulsa morre, que nem se apresenta, Luna Blaze, coitada, fica lá só do alto gritando. E aí o Dr. Sacão construiu uma grande geringonça, né, tá, parafuseta, que você atira com a arma no bicho, né, ele desenvolveu de uma forma para não ser letal, mas aí os outros já começam a distorcer o negócio. E aí, quando essa... Do K-pop? Isso. É, take down, né? Uhum. E aí, quando você acerta o negocinho, o tiro no Dinos... Ele puxa o sangue e faz um balãozinho. E aí o balãozinho sai voando para um lugar onde eles possam pegar a amostra. Uhum. E aí, beleza. Eles vão, a princípio, no barco para pegar o Orcasauro, né? Que é o primeiro alvo deles. E aí, conforme isso acontece, a gente conhece quem? Ruben, suas filhas... Chatinha, Chatonilda. É, Tereza. Falei Luna Blaze, mas Luna Blaze é a Tereza, que é a filha dele. Não é a Altabus. Tem Tereza e Isabela e o namorado de Tereza, que é Xavier, que é um menino insuportável. Um grande insumo, mas acabei aprendendo. Mas pelo menos está sem camisa. E está, e bastante. Entrega bastante. Eu achei que ia rolar uma hora uma tensão com o pai, sabe? Sexual. Ele está sem camisa o tempo inteiro, graças a Deus. Pelo menos isso. E Xavier, ele é o cara, ele é aquele namorado que ninguém entende por que a menina tá com ele, assim. A gente entende, né, que a gente tá sem camisa, mas o pai não entende, nem a menina. Porque ele fica roubando bala da menininha, da Isabela. Ele não faz a parte dele de guiar o barco enquanto o povo dorme. Só quer dormir e tal. Só que aí, menino, acontece um pequeno imprevisto na viagem. Eles estão fazendo uma viagem. O Ruben, ele é divorciado da mãe das meninas. E aí eles estão saindo de férias em família pra atravessar o Pacífico, né? E aí, só que eles estão num lugar que tá tendo uma transformação ali no movimento, né? E aí aparece um orcasauro pra atacar eles. Vira o barco, faz a maior kizuma na vida dessa família. É gente voando pra um lado pro outro, gritando, papai, me ajuda, Xavier quase morre. E aí eles são resgatados por quem? Dr. Sacão Enterprise. Dr. Sacão banhou por causa do saco na água. É, porque o Mahershala ali, ele tem um trauma, que é importante a gente falar nesse filme. Ele perdeu uma filha, né? Ou um filho. Um filho. Então ele tem muito apego com criança. Criança, né? E aí, quando eles descobrem que tem uma família deriva, exato, que show da Xuxa é ele. Ele decide ir atrás. E aí, Krebs fica falando assim: garoto, a gente tem que ir atrás do Arcasauro. A gente não pegou ainda. Aí ele fala: não, vou salvar as crianças. Ah, porque ele, porque ele tem que pegar um da água, um do ar, um da terra, um do coração. E Rupert Friend fica: não, vamos não. Não, vamos não. Vamos fazer nossa missão, caralho. Só que o engraçado pra mim da família é que, assim, quando eles são resgatados, né, que eles estão lá boiando, assim, eles não tem mais barco, eles estão, tipo, segurando num botinho. E aí o navio do Dr. Sacão chega lá pra buscar ele, e aí eles falam assim: pô, que bom, né, agora a gente vai pra ilha e tal, ficar seguro. E aí os outros se olham assim e falam: é, mas antes a gente vai ter que fazer um negocinho aqui, depois a gente deixa vocês, tá? E aí eles ficam na chão quando eles descobrem que eles estão indo na direção do mesmo bicho que atacou eles. E aí acontece de um tudo nessa luta contra o Orcasauro. Eles acabam todos ilhados no lugar onde tem o laboratório, né? Que eles chegam no lado da ilha, que eles sabem que a ilha tem energia, tem uns cabos, não sei o que, eles têm que atravessar pro outro lado. Só que divide novamente, a família fica de um lado, passando vários perigos, várias desventuras. E a Dr. Sacão, Enterprise, Zora e Mahachala e Krebs ficam do outro. Antes disso, tem um grande embate que Teresa, enquanto o Orcasauro tá atacando o barco e mata a Vulsa, Teresa pede ajuda de Krebs pra usar Eu não tiro a razão dele. Então, porque Teresa tá querendo dar as coordenadas pro resgate pra ir lá e Krebs não quer acabar com a missão, né? Porque ele quer seguir coletando, né? Temos que pegar Pokémon. E aí esse homem caga pra Teresa pendurada na água e deixa a menina cair. E aí Teresa passa o resto do filme dizendo: eu vou matar a Krebs, filho da puta. Ih, Rodeputa. Vou encerrar esse ciclo, né? Exato. E menino, eu não tiro a razão dele, porque ele é uma chatona do caralho. Para, não seja assim. E a gente tem grandes cenas de Isabelinha, a menina Isabela dos Patins, sendo atacada por o dinossauro no bote, salva a vida. Isabela faz. Aliás, eu quero falar sobre uma cena que me impactou muito, que é a cena do bote salva vidas. Ah, eu achei maravilhoso, você achou ruim. Viado, o dinossauro, o Tiranossauro Rex, morde o caralho do bote e o bote não desinfla, não fura, não nada. Amigo, você tem que aprender a voar. De titânio. Amigo, é feito pelo sacão. Viado, é um bote de plástico, viado. É um bote de sacão, Tadi. É resistente. É um bote de plástico, não tem nem desculpa. Eu vou mandar pra Mendes não serem convencidos umas fotinhas de Dolores, né? Que é a grande personagem desse filme. Porque menina Isabela, ela carrega os games com ela, né? Uns balinhas no bolso. Pra e ela cabelo? Começa a atrair. É, de cabelo. Da Virgínia? Da Virgínia. Uhum. E ela começa a atrair uma dinossaurinha muito fofa que chama Dolores, né? Eles botam o nome nela. Ai, querida. E aí Dolores vira o pet da gatinha, ajuda eles durante o filme. Ai, uma carinha de velha. Também. Ela é velha. O Dr. Sacão da vida real, Jonathan Bailey, ele tem uma entrevista que ele tá com. Ele tá sentado no camarim assim com Dolores. E aí Jimmy Fallon chega e pergunta: menino, você tá com um baby dinossauro aí? Ele fala: não, esse é um erro muito comum, que Dolores é uma dinossauro adulta, mas ela tem esse tamanho reduzido. Essa boneca não serve pra nada, gente. Os anões resumiu muito, ela tem muita cara de velha. Tipo assim, ó, ela é muito fofa, mas ela não serve pra nada. Mas amiga, só pra vender boneco. É, aí eu amei Dolores. Ah, já amei, nem conheço a Divi, já considero. Quero casar com o Dr. Sacão e adotar Dolores. Não, menino, eles têm uma cena que eles vão pegar os bichos lá, os que voam, né? E aí o Dr. Sacão fica tentando pegar o fluido do ovo, daqui a pouco a mãe chega e vê ele lá com o sacão perto do ovo dela. E aí essa mãe faz uma quizumba. E aí você vê, né? Que tinha uma escada, é porque é um puta de um penhasco gigante. E aí o Mahachala Ali encontra uma escada e fala: ih, essa escada aqui, que será essa escada, né? Aí busca pra mim a escada. Aí Scarlett Johansson, o Dr. Sacão e o Homem que Morre descem uma ribanceira gigantesca pra entrar lá no bagulho do ninho, não sei o quê. E aí, altas aventuras, sendo atacado pelo dinossauro, não sei o quê, nanã, a corda de Jonathan Bailey rasga, ele cai lá embaixo E aí eles descobrem que era só descer as escadas que passava pelo ninho e chegava lá embaixo. Ah, não. Que ódio. Sim. Tão inteligentes, mas tão burros, né? Exatamente. Entendeu? Eles serem assediados pelo dinossauro é muito interessante. Eles foram assediados pelo dinossauro? É, porque o dinossauro fica querendo pegar o ovo dele, né? Meu Deus. O ovo do Dr. Sacão? Sim. Exato. Se fosse um dinossauro... É aqui, se eu fosse um dinossauro, o Dr. Sacão não ia ter descanso. Cara, e assim, o Jonathan Bailey, ele é tão bom, que assim, de fato, o que você tá falando, é muita gente burra num filme só, assim, eu me divirto, mas eu entendo que não é pra todos. Mas tem uma cena que o Jonathan Bailey entrega muito, que aí eles veem os dinossauros da Terra estão acasalando, né? Eu achei muito legal, né? De menino, parte, ele começa a fazer carinho na patinha do dinossauro enquanto o dinossauro tá lá carcando a dinossauro. Ele chora. Ele chora, ele passa uma emoção que eu jamais imaginei numa cena de dinossauro falso na minha vida. Achei muito bom. Eu achei muito maneiro. Essa parte eu concordo com você. Sim, doutor Sacão. Essa parte eu concordo com você. Eu achei emocionou. Muito legal. Eu achei que ele entregou muito. Jonathanzinho é muito querido, né? É porque assim, gente, Scarlett Johansson eu aprendi a gostar um pouco mais com o tempo, mas assim, ela só tá suada do filme. Ela realmente não tem muito o que entregar, não. Mas o menino Jonathan, ele tá bastante bem, ele entrega muito. Porque ele tem esse sentimento pelos dinossauros que eu acho que faltou um pouco em outros. Beleza, o Chris Pratt tinha ali a Blue, o professor ali, o dono do parque do primeiro... Mas eu acho que faltou uma pessoa que realmente entendesse, tivesse empatia, né, pelos dinossauros, tal qual o Megan teve com o Gemma. E ele passou muito isso. E ele, seu grande coração e seu grande saco. Seu sacão. Né? É isso. Seu sacão. Só faltou ele cantar Dancing True Life. Sim. Uma coisa que eu não gosto tanto do filme, mas eu aceito, é que eles tentam fazer muita... Tipo, recriar a cena, que é uma coisa que a gente vai falar no próximo filme também. Ah, tipo, a cena dela no Bolt é meio parecida com as crianças no carro no primeiro filme, que é uma cena muito legal, muito icônica, mas eu não precisava ver outra igual, entendeu? Uhum. E aí eles fazem isso com muitas cenas, assim, pra homenagear e as pessoas aplaudirem e tal. Particularmente não funciona muito comigo, mas eu acho ok. E bota uma música, né, do original, né, do John Williams também. É que eu acho que, assim, os filmes do Chris Pratt, a partir do segundo, pelo menos, o primeiro ainda pega um pouquinho... Faltou eu me importar com alguém. E nesse filme eu me importo com o Dr. Sacão e com a família. Então, valeu por isso. Eu importo com a dinossauro. Véia. Com o Dolores também. Dolores. Nossa, o que eu odeio essa família não tá no gibi. E assim, o dinossauro alien que a gente falou do começo, ele volta, né? E não serve pra porra nenhuma! E ele é muito feio. Porque assim, eles revelam que essa ilha... Era uma ilha em que eles estavam fazendo dinossauros mutantes para poder tornar o parque mais atrativo, né? E só dinossauro comum já não tinha mais graça. Gente. A gente tinha que fazer a tosqueira mesmo. Que horror. E aí eles falam que esses que estão lá no confinamento do laboratório, que comeu todo mundo, são os dinossauros que eram tão feios, tão horrorosos, que não dava nem para pôr no parque. Gente. Chamada Loura de Feia? Uhum. Tadinha. Eu já diria blogueirinha, né? A vida é mais difícil pra quem é feio, pra quem é pobre. Imagina pra quem é dinossauro feio. Né? Socorro. E a dinossauro do mal tenta muito matar eles, mas também não consegue. Até Marrechala sobrevive. Então é um filme sobre minorias, né? Sim. A diversidade deles, né? É um filme sobre a luta, o SNZ dos dinossauros, né? Nossa, okay. Mas a quantidade de coisas que não servem pra nada nesse filme é uma coisa desesperadora. Amigo, mas pra mim, essa franquia já não serve pra nada há muito tempo. De Chris Pratt? Ai. É porque o terceiro do Chris Pratt é pavoroso, medonho. Veja que eu nem vi o terceiro. O segundo já o não segundo tem coisas, tem coisas bacanas, assim, mas o plot da menina clone toda é furadíssimo. Mas esse aqui, o problema é que, assim, ele é uma água de chuchu, esse filme. Ele é uma água de chuchu. Ele não te ofende, mas ele também não acrescenta nada. Entendeu? Mas não vale nem pelo Dr. Sacão? Não, só vale pelo Dr. Sacão. Mas é uma aventura insípida. Não tem sabor esse filme. Ele é... Tá bom, é isso. Fez muito dinheiro, né? É um filme feito no ChatGPT, mas eu acho bem feito. Se bem que tem gente que falou que não acha que fez menos do que ia fazer, né? É, não, sim. É porque se a gente for pensar que a quest deles é só essa bobeira de pegar as amostras de sangue, e é isso, e foda-se, né? E o dinossauro bucetudão lá, violentão, o alien dos dinossauros, serve pra nada, nada. É, aqueles outros que eu tenho a reclamar assim, é que a morte de Krebs é muito rápida. Eu acho que eles poderiam ter saboreado mais um pouco pra gente. É, que o dinossauro engoliu de uma vez, né, menino? Não quis saborear. Acabou o ciclo ali mesmo, né? É. Tava faltando essa piada. Mas foi. Eu vi até um negócio assim, apesar de ser uma franquia que já tem um nome, né? É um filme liderado por um homem gay, por uma mulher e um homem negro, né? Então, sim. Assim, eu não acho que seja um filme ruim, mas se eu for pegar dois filmes ruins, Megan e esse aqui, eu me engajei mais com o Megan, e esse aqui eu simplesmente acompanhei o fluxo dele até ele acabar, e quando acabou eu falei, ah tá, beleza, né? Porque tipo, Megan me diverti, esse aqui eu falei, fiquei indiferente, e o próximo eu odiei, realmente, o próximo eu realmente odiei, não consegui. Defender. É, foi mais forte do que eu, assim. Eu tô contando com o Leozio pra tentar trazer um reforço positivo aqui pra dizer coisas que são boas desse filme. Eu acho, Sasso, que a grande questão é que você vê muito filme. Como eu vejo muito pouco, esses meia bomba pra mim estão maravilhosos. Mas é justamente porque eu vejo muita coisa, eu sou uma pessoa que eu passo muito pano pra muita coisa, né? Eu tenho uma tolerância muito grande. Mas aqui. Mentira, eu acho... você fica mais crítico, para de ser louco. Que absurdo, eu passo pano pra várias coisas. Mas esse aqui, né, que é o reboot sequência, né, o recall, como eles falam, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Inclusive, antes de eu ver esse novo, eu vi o Eu Ainda Sei. E, assim, pensa num filme chato. É o Ainda Sei, é muito chato. É parecia das Bahamas, né? Isso, quando a gente viu, a gente achou que era super dinâmico e tal. Mas é um puta de um filme chato, que não acontece nada. Eu não lembro muita coisa desse filme, mas eu lembro que eu gostava dessa franquia. Eu sempre saberei. Não, amigo, esse eu só vi apenas uma vez e é o suficiente, porque ele é medonho. Jamais vi. Eu acho que eu revi os três, não vou dizer recentemente, porque faz uns anos, mas assim, já quando existia logado. E eu lembro que eu tive essa impressão também do segundo, pareceu muito melhor na memória. Sim. Mas o terceiro, ele faz qualquer filme que for feito depois ser melhor. ele consegue fazer a série do Eu Sei Que Vocês Fizeram pra essa série. Exatamente. Mas o primeiro, o que você achou? Porque o primeiro, eu lembro que eu gostei, assim. Eu acho legal ainda hoje. O original, né, legal. Obviamente. É, eu acho legal. E esse aqui, pra mim, o grande problema, acho que a gente entra nos detalhes, assim... É porque ele realmente, eu vi muita gente comparando ele com Pânico 5. E pra mim, Pânico 5 bota esse filme aqui pra mamar de joelhos. É. Entendeu? Não, assim, não tem comparação. Falei pro Sassi, eu gostei, me diverti. Mas é até uma ofensa pro Pânico 5 você... Eu vi muita gente falando assim, segue muita cartilha em relação à virada, não sei o que. Não saberia dizer, realmente não fiquei analisando a fundo. Mas assim, a qualidade de Pânico 5... De personagens, assim, das meninas que eles apresentam, de realmente como é conduzido o negócio do assassinato, até as mortes, o ritmo, tudo, é muito superior ao Pânico, cara. Não tem como não. É, a única coisa que tem de boa nesse filme é que o príncipe da Pequena Sereia e o homem do vilão daquela série de criança super-herói que a gente via na Apple TV Plus, eles são um sabores. Ah. E o vilão da série das crianças com poder. Tá sempre com a camisa meio aberta. Sempre. O filme inteiro. Mas eu achei que eles não souberam aproveitar o Príncipe Eric direito. É, o Príncipe Eric tá sempre de camisa, né? Ele tira a camisa uma hora pra pegar a menina, mas aí depois veste de novo a regatinha. Exato. Mas vamos contar o que é? E a maioral é a Madeline Klein, né? Que é do Outer Banks. Ela é a maravilhosa, Danica. Ela é perfeita. Perfeita. Mas conta pra gente. Eu achei que você também prometia, né? Ah, nossa, a Ali AJ morreu, né? Sumiu com uma lágrima na chuva. Então, gente, Eu Sei, né? 2025, que aconteceu no verão passado. Começa pra gente com dois casais. Danica, que é Madeline Klein, né? Dani Hipólito. E Ted, que é o menino Tyrick. Eles vão... Estão noivando no começo ou eles estão casando? Noivando, né? Noivane. Eles são Noivane e eles têm um grande fetiche em juntar os outros amigos deles, que é Ava, que é a menina do Generation, Shade, Sue e Wonders. Sapatão de Generation. Isso. É. E Príncipe Eric. E ela também tá no The Studio, né, cara? Olha aí. Tá. Ela tá no The Studio. Tá, ela é a assistente do Seth Rogen. Ah, tá. Da Guerra do Burrito. Olha aí. Boa. E Príncipe Eric, que é menino Jonah Howard, né, chama Milo, nesse filme. Eles já foram um casal, a Ava e o Príncipe Eric, mas eles não estão mais juntos. E aí a Danica e o Ted ficam forçando pra eles ficarem juntos. Ai, por favor. E aí eles estão, depois da festa de casamento, vão dar um rolê pra ver os fogos de 4 de julho, né? Que eles têm um lugar muito especial pra ver. E eles encontram uma velha amiga deles lá, que tava trabalhando no buffet da festa, Stevie, que é Sarah Pigeon, né? É, Pidgeotto e... Como que é outro Pokémon? Pidgeotto, Pidgeotto. Isso, Pidgeotto, Pidgeotto, Pidgeotto. E Stevie, ela era amiga deles há uns anos, né? É, we used to be friends. Mas ela é pobre. Exato. E aí ela deu uma afastada, mas quando eles convidam ela pra ver os fogos, a amiga dela fala assim, menina, vai lá, eu cuido das entregas das coisas aqui, pode ir. E aí ela aceita aí nessa... viagem incrível, né, com ele de carro. Já vou adiantar, tá, gente? O acidente, todo o negócio, aí sim não faz o menor sentido. Ai, meu pai do céu! Porque, assim, vocês lembram do primeiro filme, né, que eles matam uma pessoa, basicamente, né? Eles atropelam a pessoa, né? Exato. Tá tudo certo. E nesse filme o que acontece é o seguinte, os cinco estão ali, no meio da estrada, param um carrinho, ficam lá vendo fogos. De repente, Ted começa a fazer umas brincadeiras bobas e gostosas e vai pro meio da estrada. E fica, ninguém me segura. E os outros, sai daí, garoto, sai daí. De repente, passa um carro por eles, é a estrada que eles chamam ali da Curva da Morte. Quase bate no Ted, só que sai ileso e segue caminho. E só assim, porra, Ted, meu irmão, sai daí, olha o que quase aconteceu, quase matamos uma pessoa, não sei o quê. Quando eles falam isso, chega outro carro, desvia de Ted e fica pendurado ali no barranco. Aí eles ficam em volta, meu Deus, vamos ajudar, não sei o quê, tentam, né, livrar a pessoa que tá dentro do carro. A pessoa, antes do carro cair e desabar pro desconhecido, puxa a camisa que o Ted tá usando, a camisa de botão, assim, e desenrola inteira e leva com ele e cai. Aí você pensa assim, bom, essa camisa vai servir pra alguma coisa, né, pra ligar o morto a eles, não sei o quê. Não, não é citado nunca mais. E aí Ted fala pros outros assim, meninas... Tá tudo bem, né? Não temos culpa de nada. Eu vou chamar a polícia. E aí a gente vai voltar e vai ficar tudo sus. E aí vai ficar assim, ai, não acredito que você vai mentir. Ai, meu Deus. E aí eu achei sácia, que ele nem tinha ligado pra polícia, inclusive, né? Mas ele ligou mesmo. Então, muito na dúvida, vocês estão me ouvindo se eu tô falando ainda. Sim, sim. Não, ele tá. Gente, todo mundo calado. Eu falei, gente, cai. Eu não sou... Pois, eu não conheço a franquia, né? Então, beleza. Mas aí ele realmente ligou, pro pai dele, que é Billy Campbell, né? Que aliás, Billy Campbell, né? Se vocês lembrarem, ele já era velho na época que Fred Prince Jr. era adolescente. E ele tá mais novo que Fred Prince Jr. nesse filme. Billy Campbell é o grande magnata ali da cidade, que ele transformou a cidade original de pescador em uma grande. Nos Hamptons, né? Do estado deles, que eu esqueci qual é. Mas, gente, em quantos anos isso? Fez. Trouxe aqui, ó. Pra Mandy. 93 pra 2025, né? Não. Socorro. Aqui é um monte de gente genérica. Uhum, todo mundo. Menos Danica. Aí é óbvio, né, que cinco pessoas vão segurar um carro. Ah, caindo. Mas se Viola segurou um helicóptero. É, isso que eu ia falar, segurar um helicóptero. Vai, a Viola tem... segurou no poder do amor, né? Viola segurou no poder do amor. E aí, Leózio? Menina, é o seguinte, eles fogem da cena do crime, a polícia vai lá, mano, de Billy Campbell, encobrir o que Ted fez, esse crime horrível de ficar no meio da estrada. E aí se passa um ano e a gente vê que Ava tá voltando pra cidade pra uma festinha aí também, muito importante. Aliás, a única coisa boa, porque toca a música nova da Renee Rapp, né? Quando ela olha tá pegando aí a mulherzinha no avião. Menino começa Ava chupando um grelo no avião. Quê? Vou até botar aqui o grelo aqui pra... Por favor. Por favor. Gente, do nada. A diversidade dentro da mulher. Eita, caralho. Uma pornô. É uma pornô. Do nada, uma pornô no avião. Pô, mas são gostosas, né? Não. Mixa na plane. Pensou no avião? Aham. A mãe tá revirando até o olho. Tá, lacre. Lacre cis. E aí depois desse grelhinho nervoso, de mola, a Eva volta pra cidade e a gente descobre que essa moça que ela tava comendo é uma podcast de true crime, a Carol Moreira deles, né? Oh, amor. Que é bissexo também, esse, né? Que ia falar, o outro é bissexual. Exato. E aí essa moça fala que ela tá indo pra... Eu não lembro o nome da cidade, sabe? Vou falar qualquer coisa. Southport. Tá indo pra Toinha? Southport. Pra fazer um episódio especial do podcast dela sobre o crime que a cometeu Julie e Fred Prince Jr., né? Há 30 anos. Isso, Sarah Michelle, Ryan Phillippe, tudo. Aí você pensa, pô, vai ser legal essa personagem, né? Ela vai super trazer fatos do passado e tal. Só que não. E aí, quando eles chegam em Toinha, Southport, o príncipe Eric tá lá pra receber a ex. E ele acaba dando uma carona pra ela e pra podcast, pra Carol Moreira. E aí a gente descobre que Danica, que tava com o Ted no passado, já tá pra casar com outro homem que é o Superboy de Titã. Olha aí. Então a DC sempre e presente. E é um sabor também. Ele é, pra mim, o melhor do filme. Do Sassi falou dos outros homens, pra mim, o melhor é Superboy. Mas não dura muito. Não mesmo. Porque quando ele chega e descobrem que Danica tá lá... A gente vê que o relacionamento de Danica e Ted foi pro balaco, porque esse grande trauma que se abateu sobre eles, né? Uhum. E a única pessoa que tava lá pra consolar Steve, pra consolar a Danica, era Steve, a amiga afastada, pobre, que agora virou BFF de novo. Uhum. Você fala, é isso aí, diva. Uhum. Só que Danica recebe esse bilhete, né? Tá mostrando aí na tela. Ai. Né, o clássico, bilhete clássico. Falando, ai, eu sei que vocês ficaram meio da estrada. Uhum. Ia ser tudo se ela abrisse a coisa e começasse aqueles cartões que tocam música. Como se, I know what you did last summer. Eu fiquei aguardando tocar a Camila no chão. E aí, quando o Danica recebe esse bilhete, ela fica na paranoia. Porra, quem sabe quem escreveu, não sei o quê. Deve ter sido o Ted, aquele maluco. E aí, os amigos vão atrás de Ted. Ted está lá de camisa aberta no barco, né? Pra alegria de Sassi. O Ted fala: eu vou lá perder meu tempo mandando bilhete pra essa vagabunda. Vocês e me ele tem o caminho da perdição, né? O Ted, né? Então é ele tem. Ai, gente, Sassi é louco no homem. E aí eles ficam nesse jogo de quem foi. Até que tem a cena que pra mim é uma das melhores do filme, que é Danica vai fazer uma meditação guiada, né? Do Spotify na banheira. Eu amo. E enquanto isso, seu noivo, o Superboy, tá tomando uma garrafa de vodka inteira no guti-guti na cozinha, né? É, eu amo. E aí, menino, enquanto tá rolando a meditação, respire, não sei o quê, o assassino do gancho tá triturando esse homem inteiro, arrastando pela casa. Meu Deus. Passando sangue até na parede, no teto, você fica assim, meu Deus do céu. Cia. Que é uma cena que aparece no trailer e parece muito boa, né? Uhum. E eu pensei... Pessoalmente é uma merda. Não, essa cena é a melhor do filme, é melhor. Assim, de morte. De morte é a melhor do filme. É mais bem aproveitada em relação à estrutura de gore, assim, então. Entendeu? Ela é a melhor que acontece. Porque é muito bem construída essa tensão. E aí quando o Danica sai do seu Bubble Bath, tá lá o homem pendurado, né? Como se fosse um fantoche do próprio casamento. E aí tem você uma não mensagem pode apagar da, no passado. É, a mensagem de Drag Race de batom, né? Sim. Só que de sangue. E aí Danica fala assim: eu acho que quem escreveu o bilhete talvez não tenha sido Ted. Não acredito. Pode ser que tenha algo inteligente. É. Mas é aquilo, rolou isso, todo mundo sabe que tem alguém querendo matar eles, mas os personagens passam o resto do filme fazendo o quê? Ficando sozinhos em lugares. Como sempre, essa inteligência, né? Tem uma cena que eu gosto muito, pelos motivos errados, que é assim: a Carol Moreira chama Eva pra ir no lugar onde eles... É um lugar que tinha uma peixaria, assim, onde Sarah Michelle morreu. E tinha umas escadinhas, uns negócios, uns sobe e desce, tal, uns gangorra. Era a loja da irmã da Sarah Michelle. Isso. E aí ela leva a Eva lá e fala assim, menina, aqui foi onde morreu Sarah Michelle, uma diva, não sei o quê. Muito legal, né, revisitar esse lugar do passado. Aí ele fala assim, não achei muito não, mas vamos que vamos. Beleza. E aí a Carol Moreira fala assim: vou só dar uma subidinha aqui, ver um negócio, tá? Aí ela sobe 2 degraus, a Eva pega o celular e fala assim: entrar em grupo, não vamos morrer. Gente, tô achando Carol Moreira muito estranha. Venham aqui me encontrar, por favor, enviar mensagem. Ela fala tudo em voz alta, sendo que a mulher tá ali do lado dela. Então, assim, se fosse ela assassina, meus parabéns, né? E aí, quando ela manda isso, a Carol Moreira já tá sendo perseguida. Aliás, não, ela vê o assassino primeiro, corre do assassino, né, do gancho. Sim. E avisa pra Carol Moreira: corre, garota, é Mabê aqui. Aí... Ai, que ódio, Leonardo. E aí fica as duas correndo uma pro lado, outra pro outro. E Steve chega pra resgatar a amiga e fica batendo na porta: amiga, abre aqui, sou eu, mulher. Só que aí, tarde demais, nossa podcaster preferida vai de... Vamos pensar no morto que não ofenda muito aqui agora. Vai de... Ai, gente, de morto. Difícil, né? Vai de Gugu. Isso, vai de Gugu. É de Gugu. E aí eu fiquei muito triste, porque eu falei assim: era a minha personagem favorita, Carol Moreira. Complicado, né? Pois é. Gente, a minha também, assim, porque, né, comeu mulherzinho. Eu não sabia que essa franquia tinha um assassino. Eu achei que, assim, era o povo fazer alguma coisa, e aí eles ficavam na tensão de descobrir quem era, tal, quem que não, fez. Normalmente é um assassino ligado ao morto do carro, né? Ah, sim. Exato. No primeiro é o morto. No exato, segundo, é o filho do morto com o morto. Gente, o filho e do morto terceiro, com o morto? É porque o morto ressuscita. Eita. É. Um morto, ele não morreu, morto, na verdade, né? Eles achavam, eles eram como morto, mas ele sobreviveu. Eles eram coisa baseada em Jesus, que aí ressuscitou e voltou? Então, aí tem um plot The Chosen, porque a gente descobre... Amo! Que eu fiquei chocado que Austin Nichols, né, o grande marido aí de Sofia Bush em One Tree Hill, é o padreco dessa cidade. É um pastor. Ele tá horroroso, gente. Nossa, eu fico até emocionado. Fiquei, quando eu vi a primeira cena desse filme, eu falei assim: que engraçado. Esse homem velho horrível parece o Austin Nichols. Engraçado que semana passada a gente falou do Austin Nichols porque a gente deu a notícia lá da série. Eu ouvi. Três vezes falando. E o Leócio não tava no programa. Pois é, eu ouvi depois vocês falando. Um grande... Gente, Austin Nichols era um gostoso, né? Pro gente viu. Nossa, até passo mal. Mas é. Aí ele tá aí como esse padre que aparentemente tem uma seita na cidade que tá ligada ao morto, né? O cara que caiu do penhasco. Isso, e é uma parte que eu amo muito também do filme, porque Danica e Eva viram detetives Scooby-Doo, né? Sim, a Eva fala assim: se ninguém nessa cidade vai ajudar a gente precisa encontrar quem vai ajudar a gente. E aí, né, menino, elas decidem ir atrás da personagem legado, né? Sim, que gravou todas as suas cenas numa diária, né? Acho que em meia diária. Jennifer Love Hewitt, ela tá aí como professora, né, How to Get Away with Murder. No Nossa, gosto de whisper. Exato. E aí as queridas decidem... Eu tive a impressão, Sassi, que esse filme já tava rolando, poderia rolar sem ela, e eles falaram: ah, já que ela aceitou, vamos botar essas cenas aqui. Mas sim, ela foi a última a entrar pro elenco, lembra? Olha, já tinha aí todo mundo, e ela foi a última a entrar pro elenco. E a menina lá, a Madeline Klein, ela falou, tipo, o filme estreou agora em julho, né? Ela falou que em abril... Em maio eles estavam filmando ainda, refilmando coisas. Meu Deus. Ai, que palhaçada. Falou. E aí elas vão atrás da Julie, né? E eu amo que a Julie mete... Ela fala assim: não, porque uma coisa que aconteceu com você há 30 anos atrás, não sei o quê. Aí a Julie fala assim: então eu te pergunto, o que você fez no verão passado? Ai, você não gostou da cena, Sassi? Eu dei um gritão, eu gritei. Assim, merda. Foi legal porque eu tava vendo dublagem, né? Eu vi dublagem. E é a mesma dubladora da Jennifer Love Hewitt pra sempre, né? Então, olha aí. Foi meio saudosista. Ah, gente, eu achei cafona num nível que realmente... É muito cafona. É muito cafona. E aí, assim, enquanto o Julie tá ajudando essas meninas, os machos estão sendo ajudando macho, entre, né, muitas aspas, né? É, ela não faz nada. Aí a gente descobre que Julie foi casada com o Fred Prince, né? Em algum momento. Mas se separaram. Não deu certo. Incompatibilidade de gênios. Isso. E Fred Prince hoje é o patrão de Steve, né? É, tem um bar. Lá na peixaria. Uhum. E aí, tá rolando um plot na cidade que tá esse negócio do povo tentando negar as aparentes façadas evidências, né, em relação ao assassinato. Sim. Porque já morreu Carol Moreira, já morreu Superboy, Mas o menino Billy, o pai de Ted, tá falando assim: Sussa, não engano aqui que aconteceu. A cidade continua sendo um destino turístico excelente, né? Não vamos espantar turistas daqui à toa com essas historinhas não, meu povo. E aí Fred Prince entra na sala e fala assim: não podem esquecer o que foi feito com a gente, Billy Campbell. E eu passei por tudo que eu passei, não foi para as pessoas negarem agora o que tá rolando. É isso. Aí fica a cidade dividida, né? A grande cena de Fred Prince, né? Bichinho, gente, tá acabado. Tá acabado! Tá, ele tá acabadíssimo. Tá quase. E aí tu vê a Sarah Michelle Gellar, né, que tá excelente. Belíssima. Excelente, eu dei uma forçada também, né? Não, tá excelente sim. Tá ok, belíssima, né? Tá bacana. Eles são casados ainda? São. Inclusive, tem a fofoca da Premiere, né? Porque a Sarah Michelle Gellar foi com ele, né, na Premiere. E elas são brigadas desde o primeiro filme, né? A Sarah Michelle Gellar e a Jennifer Love Hewitt, né? Elas são brigadas desde essa época. Porque acusaram a Jennifer Love Hewitt de dar em cima do Fred Prince Jr. quando ela já tava namorando com a Sarah Michelle Gellar. Então elas são brigadas desde essa época. Aí teve agora a Premiere e a Sarah Michelle Gellar não encontrou com a Jennifer Love Hewitt. O Fred Prince Jr. tirou foto de um lado e a Jennifer Love Hewitt do outro lado do elenco, assim, com 70 pessoas separando eles. E aí perguntaram pra Sarah Michelle Gellar, falando: então, gata, tu foi na Premiere, nem deu um beijo em Jennifer, né? Nem mandou deu um oi, um salve. Ela falou assim: ai, menino, que loucura, né? É porque eu cheguei muito cedo, então quando Jennifer chegou, eu já tava dentro do cinema, menino. E depois, Jennifer não foi no after, só eu que fui. Aí, eu não sabia, não, mas amiga, mas aí, então, eu tô estranhando por quê? Porque eu vi no Instagram, eu não abri a notícia, porque, sinceramente, foda-se, mas que era assim, um repórter perguntando: vocês nunca mais se falaram, você e a Sarah? E ela falou: a gente não se fala desde o primeiro filme. Exatamente. Mas parecia que era uma coisa do tipo assim, a gente perdeu o contato, sabe, nunca mais se falou. Não foi tipo assim, a gente é brigada desde o primeiro filme. Mas e tem aí, essa agora, treta aí. Aqui é meu homem. É, a Jennifer falou isso, né? Tipo, menina, nunca mais nos falamos, você vê como a vida é, né? Exato. Acontece, né? A vida acontece, né? A vida acontece. É. Né? Tudo lado da Jennifer, porque ela é irmã do Buck. A vida acontece e nunca mais eu vou falar com essa puta que deu em cima do meu homem nesse caralho. É. Inclusive, sabe? Livramento, né? Porque o marido de uma é muito melhor que o da outra, vamos combinar. Inclusive, eu vi uma crítica falando assim, Sassi. O melhor uso de personagens legado foi nesse filme. Eu falei assim, mas sim. No caso não tem, né? Quais personagens legados? Tem uma pessoa? Não, tem a Julie e tem o Fred Prince, né? Ah, é verdade. Tem Fred Prince. Ele tá ali. Ele aparece mais que ela, né? Porque ele tá representando os pescadores da cidade contra a mudança e tal. Mas vai desenvolvendo com essas mortes, né, malamanhadas dos extras. Mas pelo que você tá falando, se eles não tivessem também... Não, e detalhe, aqui... É. Quando ele faria falando, diferença. A gente já tá em uma hora de filme e não morreu ninguém do elenco principal. É, isso. Só morreu a Tatatão. Eu falei pro Sassi, assim, eu acho que as mortes do elenco principal são bastante... Porque, assim, a primeira morte que a gente tem é de Príncipe Eric. Ele tá ali dia catando a... Catando a Eva, sua ex, e ela fala: ai, me bate, me espanca, me forca. Ele: ai, eu preciso dar uma volta. E ele vai no carro pegar o carregador do celular, e aí na volta a porta tá fechada e ele morre. Só que assim, eu falei pro Sassi, cara, dá pra fazer tanta coisa nessa cena? Dá pra ele ter corrido lá de fora da casa, tentando gritar pro povo, tentando bater nas janelas, e não, ele só é ele enforcado. Ele morre enforcado. Não, com uma hora e 10 de filme. Aí ela ter pedido pra enforcar ela, só que assim, eu falei, gente... Ver um protagonista morrendo, eu preferia que tivesse algum desenvolvimento. Porque assim, o Superboy, que apareceu uma cena morreu na outra, teve uma morte melhor. É, como se o Ghostface tivesse ouvido falar, né? Pois é. E aí matam esse homem, só que fingem que ele não morreu. Tipo, saem com o carro dele, o assassino, e aí a menina vê de longe e fala assim: ah, não acredito, foi embora porque não aguentou me enforcar. É. E aí elas vão seguindo a vida, vão fazendo essa investigação. Daqui a pouco a gente tem outra cena dispensada, que é o Ted tá numa sala de academia. E aí, tá lá paquerando um homem, daqui a pouco o homem sai. E aí ele começa a ouvir uns barulhos, uns negócios, daqui a pouco tem uma mensagem escrita com vapor, né? Tipo, dedinho. You are next. Você é o próximo. Aí eu falei, Sassi, por que não teve uma perseguição na sala? Era a cena então, tá que todo mundo queria ver. Olha, conteúdo. Pra quem estiver ouvindo, a gente tá vendo a cena, viu, gente, dele vendo a mensagem. É isso. E aí essas duas queridas, Danique e Eva, estão presas na delegacia, porque Billy Campbell manda prender elas quando elas vão lá denunciar o padre. E aí tem uma semi-tentativa de matar elas lá dentro. Ah, não, aí a Danica tem um sonho, né? Um sonho de verão. Ela tá ali dentro da... Tá ali dentro da salinha, de repente ela acorda na salinha, cadê a Eva? Eva, cadê tu? Ela sai andando. De repente ela tá meio no meio de um baile da escola sangrento. E quem tá lá, Sassi? É, não, ela tá na festa lá, na festa do, da dos peixeira, né? Isso. Exato. E aí quem tá lá, eu vou deixar a Amanda ver por ela mesma. Deixa eu ver. Quem tá lá? Eu vou deixar a Amanda tirar suas coisas. Luiz Carlos Prestes? Exato. Que ia ter meu filho no Brasil. Quer ver? Joga na tela, Simões. Saindo da salinha, Danica. Danica. O som do Big Fone, né? Chamando ela. Saiu de trás da cortina igual a Gretchen. Igual a Gretchen. You can't erase the past. Né? E eu achei legal isso, que isso não vazou. Também, fiquei surpresíssimo. Ah, menina, eu já sei quem é que eu vi no Instagram dela, que eu sigo ela no Instagram. Não é minha culpa. E eu falei sim. O quê? Gente, se teve Sarah Michelle em sonho, o outro da sala podia ter sonhado com o Ryan Phillippe pegando ele na sauna. Né? Nossa, ai, queria muito. Até porque o Ryan Phillippe tem o plot da academia no filme, né? Sim, e continua um gostoso até hoje também. Continua, tá um derizão maravilhoso. Gostoso demais. Outra cena que eu acho que podia ser boa, Sassi, é deles no cemitério, né? Porque o Ted e a Danica vão no cemitério uma hora pra ver as câmeras de segurança que deixaram flor fresca no túmulo do menino. Uhum. Aí eles falam com segurança assim, é 4 da tarde, tá, gente, quando eles falam isso com segurança. Você pode ver as câmeras pra gente aí rapidinho? Ele fala assim, segurança. Tá bom, vou ali e já volto. De repente, é 30h, eles estão esperando o senhor me voltar. E aí Ted sai pra ver o que tá rolando, o homem já foi morto, claro. E Danica fica no cemitério, sozinha. Aí eu pensei, porra, agora a gente vai ter uma grande cena de cemitério e tal. A bicha dá 2 passos, de repente tá numa sala cheia de peixe. E eu falei assim, gente, é sério que vocês desperdiçaram uma cena de cemitério? A gente não pôde ver ela correndo entre as tumbas. É, vacilo. Complicated, né? Complicated. E aí acabam botando o Ted depois da sauna, ele em volta da casa dele, pedindo ajuda pra mãe sendo... E assim, leva várias facadas, sai correndo. Essa morte é boa também. É boa, mas é esquisita, né? Porque aí de repente o pai dele... Porque depois tem um corte, aí ele aparece na escada, é? Pois é, ele tá vivo ainda depois de 200 mil facadas, eu achei too much. É. Lena Dunham. Ah, mas filme de slasher é assim mesmo, as pessoas tomam 800. Mas podia ter dividido a morte dele com a do outro e equilibrava as duas, né? Porque em uma não fizeram nada, na outra fizeram 10 minutos de facada. É. Mas tudo bem, aí matam Billy Campbell também. Matam o padre, uma hora parece morto, tá, os chinicos. E aí. Só tem temos o zói, né? É, exato. Que aí é a hora que a sutileza vai embora do filme, né? Ah, é, porque aí pendura. Não que ela estivesse muito presente, mas aí a sutileza ela fala assim: ah, desisto, gente, vou entregar pra Deus. É isso. Eles penduram o Ted e o pai no centro da cidade, falam assim: remember us, né? This is for the people who lost somebody. Aí. O Fred Prince vira pras meninas e fala assim: é melhor vocês saírem da ilha enquanto é tempo, senão vocês vão ficar presas aqui, meninas. Uhum. E aí na hora eu penso assim, elas estão na casa delas, né, meu anjo? O que, que vai acontecer agora se elas estiverem rodeadas de policial, de gente? Tudo bem. E aí entra Danica, Eva e Steve num barco. De repente, menina, alguém joga âncora no mar. Tudo bem. Aí você fala assim, que tá Danica e Eva juntas. E aí, de repente, a âncora do barco é colocada pra baixo. De repente. E você fala assim, quem será que pode ser entre elas assassinas? Será que aqui não foi atacada por ninguém e nem apareceu no filme? Olha aí. Será? E era Steve. Então... Não, e que na cena anterior, né, quando eles procuram o padre lá na coisa, quer ver? Porque eles não deixam nem você ter a surpresa da descoberta. Eles vão lá no quadro. Ah, sim. É, porque ainda tem a foto. Exato. Aí tem o padre, o era... menino que morreu e Steve. Mas o melhor pra mim é a explicação de Steve de por que ela é assassina. Vocês estão prontos? Que não, opa, faz sentido, né? Ela fala assim: então, meninos, eu tava numa fase muito ruim, né? Tinha acabado de ter vários problemas na família, não sei o que, alcoolismo. E vocês me deixaram sozinho e tal. Naquela noite, vocês me chamaram pra ver os focos, eu achei super legal. De repente aconteceu aquele acidente, né? Aí falei assim: poxa, talvez eles não sejam gente tão boa quanto eu pensava, mas tudo bem. Resolvemos, chamamos a polícia. Quando eu descobri que Bob morreu no acidente porque ele tava fugindo num carro roubado, que eu nem sabia que ele tinha roubado, e o amor da minha vida morreu e vocês deixaram morrer, eu não aceitei. Aí eu fiquei pensando assim: mas minha anja, você também deixou, né? Sim. Porque assim, se ninguém sabia que era Bob, se tu deixou Bob morrer e depois você vai matar as pessoas que fizeram a mesma coisa que tu, é, tá um pouco, né, estranho. Mas aí você só aceita. Aí ela persegue as duas pelo barco, faz uma discussão e tal. De repente, Fred e Prince chega num cargueiro pra resgatar elas. E aí, Danica cai na água, né? Todo mundo acha que morreu, eu sabia que não, porque Danica é imortal. E quando o Steve vai atacar eles, Fred e Prince dá um tirão nela. E Steve cai do barco também. Nossa, que saça é certeiro. Só que enquanto isso, a diária de Jennifer Love Hewitt ainda previu uma surpresa. Porque numa cena completamente aleatória, essa querida tá usando o computador pra ver o spoiler de Drag Race. E aí tem isso, ela diz: como ela pode fazer isso tudo sozinha? E a Jennifer Love Hewitt abre o computador, o Mac, e mata a questão. É isso. Você já sabe quem é? Não. Vai saber agora. Você tá pronta? Não. Acho que não. Agora. Agora! Agora! Na. Agora! Mentira! É, gata. O homem, o mito. Fred Prince derretido Júnior é o assassino. Meu Deus, por essa eu não esperava realmente. Mas você não, mas tá, você esperando quer a saber? Explicação. Acho lógico. É o lógico que eu quero, porque tem primeiro, que ser uma frase que Jennifer Love Hewitt fala em todas as aparições é: o trauma transforma as pessoas. Aham, o trauma do Jorge. E mutou-se. Não, eu achei que o Sassi ia contar. Não, vou deixar você contar. Amiga, seguinte, segura na minha mão, tá? Fred Prince fala assim, quando ele vai atacar a Isa no bar. Fala: Isa, vocês revitalizaram Toninha, transformaram nessa super cidade turística, apagaram o que aconteceu comigo e eu não queria que fosse esquecido jamais. Ah, não, gente. Não, peraí. Não é possível que este homem se tornou um assassino porque caiu no esquecimento. Ah, não, gente. É, amiga. Não, as pessoas, quando elas querem chatear de novo, elas fazem loucuras. Meu Deus, isso não faz o menor sentido, meu pai. Nossa, assim, não faz sentido nem com a personalidade dele no primeiro filme, entendeu? É, não faz nada. Cara, transforma mesmo as pessoas, então, em outras pessoas, né? Exato, porque tipo, ele fazendo outro personagem. Exato. Caraca, que merda. Nossa, que lixo. E ele ainda fala assim: eu já tinha essa ideia de não deixar a gente cair no esquecimento. Vi a coitada da Steve doidinha, meio transtornada, né, lelezinha. Falei assim: vamos ajudar aqui uma amiga, né, uma funcionária. So, how do you figure it out? Embate aí de estrelas, hein? They fucked her whole life up, those friends of hers. She wanted revenge, and I knew how to help her. Nothing holds people accountable like a good old-fashioned murder spree. So you used what happened? They tried to erase everything about this place. They tried to erase us. Agora e vem cá, e você matar um monte de gente vai fazer o que por essa sua situação aí? De que, ah, eles tentaram apagar tudo que aconteceu com a gente. Pô, foda-se. Foda-se, exatamente. Foda-se, exatamente. Foda-se, cara. Ai, nossa, velho. Muito ruim. Porque assim, no máximo as pessoas vão lembrar que mais gente morreu por 2 anos, daqui a pouco passou de novo, né? É, gente, uma semana é Bob Goods, a outra semana é Morango do Amor. Ninguém tem tempo pra ficar lembrando o que aconteceu há 20 anos. Exato. É, hein? Ah, agora, tempo. Cara, não faz sentido nenhum. O nostalgia, né, menina, mata. Não faz sentido nenhum. Zero quando, sentido. Quando anunciaram que ele era o vilão, eu falei, gente, não é possível. Porque o Ray sempre foi, né, o baluarte da bondade. Exato. E aí, de repente, quando eles metem essa de... Ai, não, porque eu me virei isso porque eles queriam apagar a gente da história. Ah, vai cagar, né? Aí eu vou matar mais gente pra, assim, não faz sentido. Ah, tem uma piada muito boa do filme. Essa eu tenho que dizer que tem uma hora que eles estão... Quando os cinco ainda estão vivos, o Ted fala assim... Por que a gente não deixa tudo pra trás e vai junto pras Bahamas? Aí o Fred Prince Jr. fala assim... Essa não é uma boa ideia, te conto por experiência própria. É, isso é bom mesmo, isso é bom. Boa, boa, boa. Mas só também. Olha, mas que bomba, hein? Uma bomba. Mas assim, eu acho que eu tava com expectativa realmente bastante baixa, então eu fui voando, né, como diria a Glorinha Pérez. E aí, quanto pior ficava, mais eu me divertia. Não, eu tava com expectativa abaixo, mas no momento que ele passou a ficar abaixo do cu de rato... Aí realmente eu fiquei preocupado, porque eu não esperava que fosse ser a próxima masterpiece do cinema, mas eu esperava que ia ter pelo menos um mínimo de coerência, entendeu? Eu acho que assim, quando eu vou ver uma parada assim, eu no mínimo espero que me conecte bem com a minha experiência no passado. Mas eu tô bem satisfeita, viu, com o que vocês me apresentaram. Mas calma que aqui. Tem mais personagem legado ainda pra aparecer. Opa! Que depois tem um confronto... era pós-crédito. Não, antes do pós-crédito, depois tem um confronto de Fred e Julie, né? Que Fred acaba morto e tal. Ele morre ou ele vai preso? Morre, né? Morre. E aí tem uma hora que a Eva fala assim: tu matou tua aliada. Aí ele: matei? E aí você fica assim: tan. Aí a gente descobre, boiando do outro lado do mar, quem? Danica. Danica tá viva. Minha loira está viva. E aí Danica e Eva saem. Eu amo que ela foi conduzida do alto mar até a areia, né? Por quem? Sim. Poseidon, né? Por Deus. Percy Jackson. E aí, menina, Danica tá se recuperando com Eva, não sei o quê. De repente ela senta na praia pra tomar um chamate de um biscoito do Globo, um biscoito e tal. Aí a Eva fala assim: já sabendo que Steve tá viva, né? Aí ela: menina, vamos ter que acabar com aquela vagabunda. Ela: pois é. Aí ficam lá tomando sua água de coco. Eu falei: tá bom. De repente, pós-crédito, né? Passa na TV. Tudo que Julie passou, sofreu mais que Ju, né? E aí quem tá assistindo a TV, Sassi? Brandy! Gente, eu ia chutar a Brandy, sério. Eu ia falar, só falta você falar que a personagem legada é Brandy. Brandy aparece. E aí Brandy tá assistindo e fala pro namor assim: menino, estão sempre tentando matar essa garota. Ele fala: não é, tu arrumei? Já falou: pois é, a bichinha não tem paz. Ah, ninguém perguntou pra ela qual é o capitão do Brasil, não? Ah, dessa vez, não. Mas assim, a cena podia acabar aí, né? Mas não. Podia. De repente, menina, chega Jennifer Love Hewitt na casa dessa mulher, batendo na porta. De jaqueta de couro. Na casa de Brandy? Meu Deus. E aí ela fala assim: Brandy, mulher, tô precisando da tua ajuda aqui pra fuder umas pessoas, né? Que estão atrás dessas meninas. A gente tem que fazer justiça, sendo que ela tava toda excitando o filme inteiro. E aí Brandy fala assim: quem é que a gente vai acabar com a raça? Ela tava esperando você perguntar isso, amiga. E ela fala: não, eu fiquei. Ela fala assim: nossa, eu tava com muita saudade de você, sendo que elas não se veem desde 98. Ai, que E ela foi recrutar essa mulher que entrou de gaiata, literalmente, no navio das Bahamas, pra ir atrás do assassino, das fulanas com ela. Eles realmente acharam que iam fazer outra uma sequência desse filme. Acharam. Bicho. Olha, que Mas merda. O poder das mulheres, né? Só mulherada no final. Porra, meu irmão. Pra gente descobrir no segundo filme que não vai existir, que o assassino era Brandy e Mônica. Porra. Olha, não aguento. Eu não aguento. Negócio de reboot, de... Como é que é o nome desse? Isso tem que acabar, gente. Não tá bom, não. Já deu, já. Ai, socorro. Ó, o grande, eu sei que vocês fizeram no ano passado, 2025, fez a fortuna de 28 milhões de dólares. Ah, mas tá bom demais esse filme. Né? Deve ter custado 5. Sim. É, porque os atores em questão não estão recebendo 1 milhão. Nossa, e assim, nada. Essa mina de Generation. Ruim, ruim você tem. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim, nossa mãe. É. Ela é muito ruim, real. Vocês é que sustentam essa merda. É, realmente o destaque era da Danica, Carol Moreira, né? Uhum. Fofa. Uma fofa. Danica foi maravilhosa. Uhum. Danica foi a mais mais. Mais melhor que Pânico 5, né? Oh! Acho uma afronta Pânico 5. E o melhor uso de personagens legados. Ah, é sim. Olha. Não é melhor uso de personagens legados nem hoje. Imagina, né? No cinema. Sai fora. Sendo que a gente, no Pânico a gente tem Courtney, tem David Arquette com a morte inacreditável do Dewey. Uhum. Cinco, né? Eu tem acho que no ranking Sidney. Que você propôs aí eu botaria Mega em primeiro, Jurassic em segundo e esse terceiro, mas ambos... É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Mega em primeiro, Jurassic em segundo e esse filme em terceiro. E Guerreiros do K-Pop, menção honrosa, né? Eu acho que eu desse ranking aí, eu colocaria Mega em primeiro. Acabou. E você achando que Mega tava por baixo, né? Pois que tá na é, menino. Me deu até vontade de ver Mega agora. Vou caçar. Vê Guerreiras do K-Pop. Vou ver também. Mega é super divertix. Mega é super divertix. Mas, menino, deixando o Southport de lado, vamos viajar pra Alemanha, né? Vamos viajar pra Alemanha. Porque toda segurança é pouca, né? Toda segurança é pouca. E o que, que nós vamos nos defender? Com uma parede. Tá. Né? Gente, porque vamos falar aí, ó, do filme top 1 da Netflix, né? E a gente sabe que quando o filme é top 1 na Netflix, automaticamente ele é, né? Só você sempre avisou que quando chega no top 1 da Netflix é a pior coisa do universo. É isso, é aquela que ele cheirinho gosta. Eu vou surpreender, hein? Eu também. Mas assim, eu não achei esse filme de todo pior não, hein? Vou falar pra vocês que não, eu fiquei vestido. É isso, tá? É surdo. Então vamos falar de Brick, né? Que não é o BRICS, né? Que o Trump quer taxar. É Brick mesmo, de tijolo. Né? Filme alemão, aí da Netflix, da Netinha. E Amanda, o que que se trata, Brick? Amigo, então, né? Bricolagem. Brick. É. Brick apresenta primeiro um casal, né, que tá ali vivendo a vida deles, mas não tá lá essas coisas, a vida, né? É, o homem tá trabalhando muito, a mulher, tá sentindo falta ali do parceiro dela mais presente. E, enfim, eles estão numa crise. Parecida. Pois é, menino, o homem não fode, não sai de cima, arruma desculpa pra tudo no trabalho. E ela tá até querendo dar uma revolucionada aí na vida, dar uma viajada, tá aí pra, né? Vale dizer que ela é a cara da Selena Gomez, né? Sim, com certeza, com certeza. Achei que o Warren ia aparecer qualquer hora. Verdade. E aí, Selena Gomez fala, ai, vamos largar tudo pra trás. Deixei tudo pra trás, uma nova mulher. Vamos pra França. Isso, vamos pegar uma Kombi e vamos, sabe, sair assim sem rumo. E ele fala, mulher, você tá doida, eu tenho emprego, tenho que trabalhar, como é que vai ser isso? E ela fica puta. E aí a gente descobre que, na verdade, eles estão lidando com um luto. Né, que ainda não foi vivido, de uma criança que eles perderam, né, um bebezinho, a gravidez que ela perdeu o neném. E, enfim, tá essa barra, né? E aí eles resolvem que precisam se separar e cada um ir pra viver suas vidas e tal, ter aquela briga, etc. Mas vão dormir sob essa briga, né? Uhum. E aí, quando acordam de manhã, em seu apartamento, eles descobrem que todas as saídas da casa, né, portas e janelas, estão em volta de tijolos pretos. É isso. Com bichos. É isso. O quê? Com insetos, né? Com insetos, exato. Insetos magnéticos. E aí começa uma chuva de ideia merda pra poder quebrar esses tijolos. Porque assim, eu devo dizer que vi esse filme com Érica Ribeiro. né? Amo! Nossa, deve ter sido uma experiência. Então, só por religiosa. Si foi uma experiência. Exato. E Erika falou assim, gente, eu não entendo essas pessoas. Se assim, vamos lá. Tem um tijolo aqui em volta, né? Da casa. Eu ia pensar que uma hora alguém ia aparecer, gente. Eu ia ficar desesperada. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus, eu ia ficar em pânico. Eu não ia ficar desesperada, eu ia ficar em pânico, em posição fetal, se eu tivesse que ficar esperando com alguém. Com todas as portas e janelas bloqueadas, né? Mas eu concordo com a Erika que eles todos entram no modo de desespero muito rápido. Muito rápido. Isso tudo bem. Porque assim, não tem um vizinho normal que tá ali de boa assistindo uma TV. Tá todo mundo se matando. É, exato. É tipo assim, talvez tivesse passado um dia, né? E aí, tipo, a comida já ficasse um pouco menos. Uhum. Né, alguma inclusive, coisa assim. Já pro fim do filme, tem uma hora que o Wolfgang genérico fala assim: esse vídeo aqui é do dia que tudo começou. Aí eu falei assim, mas foi hoje. Também conhecido como percebeu. Hoje. É, tipo, parece que eles passaram uma semana aí. Exato, exato. Mas eles não conseguem furar o tijolo, né? Mas conseguem furar a parede que dá pro outro vizinho do lado. E é um prédio de Airbnb, né? Isso. E aparentemente o dono do Airbnb é o dono do prédio, que foi até o cara que eles encontraram lá no início. É Ranulf, né? Do síndico. Alguma. Você tá onde? O Ranulf do síndico, como era o nome dele? Era Wanderson. Exatamente, Vandeco, que eles encontraram lá no início do filme, estava refazendo a parte de segurança mesmo do prédio, câmera de segurança, blá blá blá. Ah, vale dizer também que eles perceberam no dia anterior, né, no dia da briga, que estava rolando um incêndio no porto da cidade. E aí era um incêndio assim. Uhum. De proporções, exato, proporções gigantescas. E aí eles só viam, assim, as fumaças pretas em direção ao porto e tal. Mas bem longe, bem, bem, bem longe deles. Parou aí. Pois é. E encontraram esse casal, né, do Airbnb, um casal trepadeiro. Doidinhos, né? Bem doidinhos, bem colocadinhos, cheios de drogas nas ideias. os Landon tudo de olho arregalado. Exato. E aí eles falaram, e aí do nada, né, saiu o casal da parede. Eles falaram, mas aí o que que tá acontecendo? A gente também não sabe o que que tá acontecendo. A gente saiu quebrando. Depois do homem tentar matar ele, você conversa, né? Ah, é verdade. E aí eles resolvem se unir os poderes e começar a furar, ao invés de pro lado, pra baixo. Por quê? Pra baixo. A Selena Gomes, ela é arquiteta, e ela falou que ela viu a planta do prédio quando eles foram alugar o apartamento, né, por interesses próprios, e aí ela viu que tinha tipo um sótão que tinha uma saída para a rua. Então ele falou, bom, se a gente não consegue chegar no corredor, a gente vai furando para... É isso, desculpa, um porão. E aí a gente vai furando para baixo e tenta sair pelo porão. Grande ideia. Aí, e assim, gente, vamos lá. Esse filme é um show de personagens inúteis, tá? Tipo, esse casal, a mulher é completamente inútil, mas beleza. E aí, não que o cara seja muito útil também, ele poderia ser útil, mas é um idiota, então... Pelo menos é um wild card, né? Pra dar uma soltada de vez em quando. Exato. Até porque Wolfgang e Selena, puta casal chato do caralho. Gente, tem uma cena que o Wolfgang começa a prender talher nos tijolos. E aí, de repente, voa tudo, ele vai salvar a Selena, ele fica todo estrupiado, ela vai costurar ele. Eu falo, você me jura? Ah, gente, assim, foi uma das tentativas que eu falei que eles fizeram foi isso. Foi, tipo, sair botando... Que eles perceberam que tem ímãs na parede. Porque quando ele colocava o celular perto da parede de tijolos, ficava zoada a imagem. E aí, tipo, eu não sei de onde eles tiraram isso também, porque eu nunca botei meu celular perto de um imã e a imagem ficou zoada. E aí teve essa grande cena de Wolfgang sendo completamente estrupiado nas costas. E aí, pelo menos essa continuidade deu, né? Porque ele passa o filme inteiro com a camisa toda manchada de sangue nas costas. Manchada de sangue. Cheio de pintinhos. Tá, beleza. Como sofre, né? Como sofre, muito sofrido. Aliás, ele já tem uma cara de sofrido natural, né? E aí teve que botar esse sofrimento pra poder justificar essa cara dele de merda. Tem um cara que chora gozando, né? É, menina. Me lembrou a capa daquele livro Uma Vida Pequena. Você quis dizer Costa chorando, né? Ah, os dois. Chora gozando. Chora gozando. É a capa do Sérgio Moro chorando, né? Também, é isso. E aí eles vão começar esse plano incrível, né? De quebrar. Que na verdade só quem tá quebrando é o Wolfgang. Por quê? Porque o homem do casal é trepadeiro, ele tava muito colocadinho, né? Tava muito Zé Droguinha. Então eles amarraram ele porque ele ficou violento. E aí acabou que sobrou só pra Wolfgang, que a mulher não serve, não presta pra nada, né? E aí ele ficou lá quebrando o chão. Saiu embaixo para conhecermos mais dois personagens inúteis. Ah, vovô e netinha. Vovô e netinha. Vovô e a netinha sapatão. Vovô Piedade, né? E a vovô Piedade e a netinha sapatão. Vovô Piedade, coitado, já estava já em situação de Ozzy Osbourne. E meu Deus! Andando pela casa com oxigênio e tal. E a netinha que cuidava dele. E eles falaram, olha, a gente vai continuar quebrando aquele, não, ninguém vai quebrar nada mais aqui, não, que isso. Aí ficou nessa discussão inútil também, né? Até que eles decidiram colaborar. Aí eu não lembro se nessa parte nesse apartamento, eles tiveram mais alguma tentativa de saída ou não, se eles só continuaram quebrando. Não, só continuaram pra baixo. Eles só ficam, né, falando assim, tem que falar com o super síndico vai resolver. Só que o super síndico mora do lado de vovô e netinha. Aí eles quebram e a parede. E aí eles chegam lá e o cara tá com os dois braços cortados. É isso. E foi tá de Ozzy também. Foi de Ozzy e só que com isso, né? Os dois braços cortados. E assim, um corte preciso. Você vê assim, preciso. Um corte seco. E aí eles começam uma procura das mãos do cara. Pra quê? Fala pra mim. Tipo assim, eu falei, gente, importa isso, a gente achar bom do cara agora. E fica tocando aqui de abelha, né? Jogue suas mãos para o céu. Exatamente. E também tem um cara lá junto com... O legendário, né? Com esse menino aí, sem as mãos. E aí ele fala, cheguei aqui, tava assim, né? Que barra, não sei o quê, mas eu tô... Ele fala assim, sou muito amigo do super síndico, né? Vim aqui passar uma temporada no apartamento. E não fazia ideia que ele tava sem mão. Menino, sem mão? Não acredito. E ele fala assim, gente, esses tijolos aí é sistema de segurança, né? O mundo tá em guerra, Trump, né? Defende o pai. Exato. Pra ele era, olha, eu tô de boa, porque eu acredito que uma hora alguém vai abrir. Então, relaxa aí, vamos comer um feijão. Ele fez a Érica, né? Isso. Eu falei, aí, Érica, é você, esse personagem. Vamos aqui comer um feijão, um biscoito, uma coisa, e faz aí o que vocês acharem melhor. O morango do amor, né? O moranguinho do amor. E aí eles começam a achar alguns papéis no escritório do síndico que parecem códigos de programação mesmo e alguns códigos assim, tentando achar um código de segurança mesmo, uma senha. Uhum. E descobrem que quando ele ainda tinha mão, ele ficou fazendo selfie o tempo inteiro, né? Ele ficou fazendo o quê? Selfies. Ah, sim. Selfies. Tem um tempo na frente do espelho fazendo. É tipo a Tess, né, de Superman que ele fazia. Sim. E aí, menino, eles começaram a entender que o segredo do babado tava ali, né? Nesses códigos, porque se fosse um código de segurança e aquilo realmente fosse um dispositivo, né, de segurança, o síndico deveria saber, obviamente. Começaram a investigar. Só que, no meio dessa investigação no computador, eles acharam também câmeras de segurança em todos os apartamentos. Tipo um Big Brother fudido, né? Porque, tipo, tem filme do casal trepadeiro trepando. Uhum. Se Tchong filmou tudo, né? Exatamente. Aquele clássico golpe do Airbnb, né? Alugo a casa e fico com o Big Brother pra mim. E aí o casal até pede, por favor, encarecidamente pra apagar, né, os vídeos deles trepando e tal. E também eles acham um vídeo da própria casa do síndico, aonde o síndico é jogado para trás, assim, né, contra uma parede e é assassinado por quem? O homem que tava calmo, que eu esqueci o nome que a gente deu pra ele. Legendário. O Legendário. E aí, menina, aí começa, aí vamos atrás do homem, aí tem a luta com o homem, até a gente mobilizar o homem. É, vale dizer que antes dessa revelação, o doidinho tenta atirar, dar um tiro no tijolo, e aí tá todo mundo lá parado, ele fala assim, abaixa, abaixa, e quando eu vi, né, a energia que vovô tava, eu falei, vovô, não vai abaixar. Amigo, aí... pro vovô abaixar, teria que ser uma coisa do Matrix. E aí o vovô não sobe mais, porque ele é acertado pelo tiro. A sim. Neta chora 2 minutos, depois vai investigar sozinha também. Também acaba morta pelo legendário off-screen. Sim. E aí quando o doidinho descobre, o doidinho vê, né, que ele matou ela. Enquanto isso, o Wolfgang, a Selena e a doidinha estão vendo lá em cima as câmeras de segurança. Sim. E teve um momento lindo também, né, que a Selena fala assim... O que que une a gente, né? Quanto custa entrar pra história? Vamos contar nosso passado, vai que isso resolve poucas coisas. E começa cada um a contar sua história de vida. Ai, quem aguenta? Por nada, eles quiseram fazer uma roda da amizade contando o passado. Exato! E, tipo o Drag Race, né? Tá lá se maquiando aí, amiga. Como foi sua infância sendo viado? Espontâneo assim, né? Igual o Drag Race. Que isso foi muito do nada, o Drag Race. Foi muito do nada. Ai, sempre é, né? Do Drag Race. E aí eles sim, conseguem mobilizar o homem. Peraí, alguém morre, calma. Morre. A nossa paciência. Ah, é porque aí eles começam a fazer o feitiço lá pra abrir a parede. Ah, é o código Morse, né? É, porque eles descobrem que as selfies de Endless, né? Uhum. Super síndico, eram pra ensinar a sequência dos quadradinhos de 8. Era um eles aplicativo, vão... né? Isso, eles falam assim, ele estava fazendo um aplicativo pra desativar a parede. Aí nessa hora isso, eu falei, preciso consultar a Mandy se isso é possível. É, então... Um algoritmo, né? É, eu não lembro exatamente qual era a do aplicativo, mas eu acho que ele lia como se fosse naqueles 4 pontos de QR Code. Como se fosse um QR Code. E aí o aplicativo lia esse QR Code e aí ele soltava os flashes, né, do, isso, do aplicativo. Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash e cada flash era um contador para você chegar no número que você isso, tinha que... É, digitar não, era... Como é que eles quebraram? Ele mandava, ele disparava os flashes, aí... Dependendo da posição, né? Eram tantos flashes. Era, tipo, esse era 4 flashes, esse era 2 flashes. É, tinha que ser na sequência aí... lá pra poder abrir a porta. Isso. Senão só você ativava vários mecanismos. É, era flash. Não, mas era o flash que abria a porta ou era o flash que só dizia qual era o número? O número eles botavam a sequência. A sequência indicava o número de flashes pela selfie. É porque o cara, o que perdeu a mão, ele conseguiu abrir antes do legendário puxar ele. E aí eles veem no vídeo qual que é a sequência de flash e eles vão testando quantos quadradinhos faz pra eles saberem qual quadradinho eles têm que apertar. É, porque sim, na primeira vez ficou só liquefeita e a moça lá ficou partindo isso, quando eles meio, não sabiam ainda qual era a sequência. E a moça vai enfiar a mãozona lá, burrona, né? É, bem... Não, eu não entendi por que eles não soltaram a mulher. Eles não viram que eles não iam conseguir e a porta tava fechando, soltava a mulher. Ia passar pro outro lado? Eu acho que não voltava. Ah, mas pelo menos é melhor do que morrer partida no meio. É, o que ela enfiou ali não voltava. Eles podiam ter, sei lá, tirado o resto. Pois é. Ela ficava presa ali, mistério, morrer de fome, mas tudo bem. Pode ser. Morrer de inanição é melhor do que morrer partida no meio. Não sei. Pra mim, não sei. Nunca morri, né? Nunca morri. É, nunca morri. Ai, gente, mas eles não têm inanição tão cedo. Era um dia. É fato. Mas enfim. A gente descobriu como que o cara perdeu as mãos, né? Foi... No mesmo mecanismo, provavelmente, porque foi um corte muito preciso. Que mecanismo? Pois é. E aí eles conseguem sair da merda do lugar. Pra descobrir o casal, né? Wolf e Selena. Sim. É, o Wolf e Selena, porque quando essa mulher partida no meio, o namoradinho trepadeiro se mata. Porque, né, afinal de contas, ele viu a mulher morrer de uma forma muito bizarra. E aí, assim, eu preciso dizer antes da Amanda contar o final que quando eu tava vendo esse filme, eu falei assim: não tem jeito desse final desse filme ser bom, porque se for totalmente aberto, é uma bosta. Se for o mundo estava em guerra mesmo, como o Legendário falou, outra bosta. Então, sim, quero ver o que vão fazer. E aí, o que fizeram é ruim? É. Mas eu dei uma gargalhada gostosa. Não, eu devo dizer que, assim, eu não sei se porque eu tava vendo com o Érica Ribeiro, mas a viagem foi igualmente engraçada pra mim, tá? O filme, tipo, igual o Sassi falou assim, ah, a gente perdeu a paciência. Chegou um momento que eu falei assim, tá, gente, beleza, já deu. Mas até esse momento, eu também fui só gargalhando, assim. É um filme curto. É, curtinho. É. Não vou julgar muito, assim, o filme. Eu achava que ia ser pior, assim, que eu não ia conseguir nem terminar de ver, mas beleza. E eles conseguem sair, só o casal. A Selena e o Wolfgang. Pra descobrir que, através das ondas do rádio, que o Legendário, que aliás a gente não falou, mas o Legendário foi morto pelo namorado trepadeiro. Sim, ele ficou zombando. Ele uma hora se mostra imortal, né? Não morre no final. Sim, porque o Wolfgang já tinha... levou um monte de tiro, de repente acordou de novo. Menino, Wolfgang... alguma explicação, porque ele toma 300 no tiro, ele volta e mata o outro. Eu falei, gente, mas... pergunta sobre esse homem, ele tá com a paleta. É. O Henrique falou assim, ah, ele só tomou um tiro no peito de metade de coleta. Eu falei, não, ele tomou pelo menos 5. Não, e assim, ele do jeito que ele tava falando, por 2 minutos eu pensei assim, será que ele é um soldado... especial, não, eu achei isso, exatamente. Porque ele sai super forte dando pulo, eu falei, gente. Sim, porque acontece toda. Quando eles descobrem, né, que o cara é o vilão, acontece toda uma briga de arma, né? Quem pega arma, quem solta arma, quem, e tal, e aí rola tiro pra todo mundo, até o Wolfgang que toma tiro, não toma? Também nesse, nesse rolê todo. Acho que sim. Selena que salva aí... ele com a raquete, né? Com a bolada. Isso. E aí eles prendem o cara. Mas assim, no final das contas, realmente era um mecanismo de segurança. E eu não achava também que ia ser nada diferente disso. Né? Mas o bagulho é. E não só aquele prédio está todo em volta de tijolos pretos. A cidade está toda enrolada em tijolos toda pretos. Toda entijolada. Essa cidade de Lego preta. Por quê? Aquele tijolo, ele teoricamente vai proteger o cidadão de uma arma química, né? Num caso de guerra. Mas o que disparou esse dispositivo foi a porra do incêndio no porto. Não tem porra de guerra. Gente, sério, foi tipo assim, um bug do milênio na porra de segurança. Não, eu amei que assim, teve uma falha de um sistema de segurança que estava na cidade inteira, ninguém nem sabia. E o governo não tinha uma chave disso para desfazer, ninguém tinha uma solução. Mas que eu falei. Exatamente. Se que fosse o presidente, né, da Alemanha falar assim, cara, tem esse código aqui que ativa. Mas será que ele não estava entijolado? Ah, meu irmão, aí tinha que ser dentro da casa dele, pô. Eles não viram Paradise? As coisas do presidente do Paradise ficava tudo dentro da casa dele, pô. Tinha que fazer um bagulho pra desativar, porque assim, protege as pessoas da arma química e mata elas de inanição. Pô, tipo, tem que, né? A partir do momento que eles viram que era um erro, beleza, vamos abrir tudo de volta. Enfim, talvez. Aqui não. Eles tivessem só que esperar um dia ou dois e realmente. Né? Eu amei que a mensagem do que tá passando no helicóptero falando assim, gente, deu essa merda, procurem abrigo. Eu falei, no caso, fujam de abrigos, né? Mas assim, a gente contou em 10 minutos, só que assim, teve vários plots, teve essa parte da roda de autoajuda, teve o casal discutindo por causa do luto da criança, que o cara não se abriu, e a mulher se achou que ele ficou isolado. Teve até uma hora que ele falou assim, você se isolou da gente, né, fazendo essa grande analogia dos BRICS, você se isolou da gente e você... pra mim você não tá nem mais aqui. Eu falei, Érica, será que esse homem morreu? E a gente, sei lá, tá vendo alguma coisa que... Isso, é igual a Taraji, né? Eu achei que era isso, porque tem uma hora que ela fala assim, você criou muros ao seu redor. Isso, filme. Falei, caralho, esse filme é todo dentro da cabeça desse homem, que ódio. Mentiroso, né? Mentirosos, exatamente. E aí, foi isso, gente. Assim, brinquedo. E Amanda, posso pedir uma opinião assim? Vou falar uma coisa bem sensível, você me diz o que, que você acha. Você consegue acreditar que um casal, que a mulher sofreu um aborto, então assim, a criança, né, não chegou a nascer e tal, ia deixar um homem, um macho, um pai traumatizado nesse ponto? É, então, né. Eu entenderia ela, entendeu? Exato. Foi uma das coisas que a gente discutiu aqui também. Eu acho que sentiria, obviamente, mas eu não acho que faz tanto sentido ela mover a vida e ele não. Pois é. Assim, na minha cabeça, se algum ouvinte aí tiver uma experiência... A gente teve uma filhinha que morreu criança, meu Deus, era muito ligado a ela no negócio. Eu conseguiria entender melhor do que sofremos um aborto e você fez ter esse trauma, né? O trauma muda as pessoas. É, e assim, parece que o cara foi bem assim, tipo, saiu do hospital com ela, já foi trabalhar e, tipo, nunca conversou sobre o assunto. Uhum. E ele ficava tendo vários flashes do dia do aborto, né? Então, assim, parecia que o cara não tinha saído daquele dia ali. Obviamente que é um processo de luto pro casal, mas geralmente pra mulher é muito mais difícil, né? Porque já tem uma ligação com a criança e tal. Então, assim, achei um pouco fora de tom. Poderia ter a parte do luto dele, sim, mas eu acho que faria mais sentido se ela tivesse se isolado e não ele. Mas é isso. É ruim, gente. O filme é ruim, tá? Achei melhor que o Poço. Eu não vi o Poço. Porque eu achei que tinha uma vibe meio Poço, pela questão das ligações dele e tal. Mas me entreteve mais e no final, apesar de ser ruim também, eu falei, era o que dava pra fazer, né? Era o que tinha pra hoje. Eu acho que a história do começo é muito boa e ele começa a enrolar muito, né? Que ele começa a descer os negócios cada hora encontrando uma pessoa avulsa que não vai servir pra nada no final, só pra morrer. É jornada do herói, né? Porra, mas que herói podre esse aí também, né? Não, eu achei curioso isso, que nenhum vizinho era uma pessoa normal. Tipo, todo mundo era muito combativo, muito suspeito, muito tal. E a única pessoa que a gente sabia que era o mal, enfim. É, entendo. É porque, assim, esse tipo de filme que tem uma premissa, assim, você pensa logo em algo surpreendente no final. Você não pensa na jornada. Eles não entregam uma boa jornada, pra mim é uma jornada que dá a volta, entendeu? Né? Eu achei engraçado do início ao fim. Se tinha alguma parte reflexiva ali, eu totalmente passei batido. Isso conheço, né? Total. E o final é bosta, então... E era pouca gente, né, no fim das contas, pra um prédio? Sim. E eu acho que as pessoas são muito, muito sem carisma. Principalmente Wolfgang e Selena Gomez, pra mim, não me importei zero com ela. Sim. Queria que tivesse morrido, inclusive. Já ter ido junto com o bebê, né? O que a Erika achou? Eu quero saber a opinião de Erika. É uma bosta seca. Erika achou horrível. Gritou com todos os personagens do início ao fim, foi ótimo. Eu amo. Beijo, Erika. Eu amo muito, gente. Como pode ser Erika ser a maior de todas? Sim. Apenas sim. Mas e se a gente sair da Alemanha e der um pulinho ali na Espanha pra fazer uma viagenzinha de férias? Porra, ai, eu quero ver. Ai, gente, eu tenho até medo de viajar de país para expandir férias e, como diria, a moda, encontrar jovens, né? Meu Deus. Negócio de viajar no Covid, gente, não é para fazer. Se a gente nessa viagenzinha para falar de viagem de formatura 2 pontos Mallorca. Ah, eu já falei, que pode falar, né? Porque ele que viajou no Covid. Olha aí, eu já considero que eu assisti esse filme antes, em algum momento, que Sassi nega, então eu não assisti de novo. Mas a gente não assistiu esse filme, amigo. Eu acho que eu vi o trailer, amigo, há muitos meses. Eu já achei uma bostinha tão grande que eu não... Ah, pode ser, porque... na memória. Que se eu tivesse visto, eu teria lembrado logo que eu dei o play, né? Não teria assistido ele todo novamente. Sim. Porque eu acho que, dando um contexto, né? A gente tem essa turma aí de 6 amigos que eles estão finalizando o ensino médio e eles vão fazer uma viagem de formatura. Só que é naquele período ali entre safra da Covid, né, 2021, aonde as coisas começaram a ficar um pouquinho melhores, então as pessoas podiam voltar a sair um pouquinho, respeitando todas as coisas, e aí eles vão para para Maiorca, né, para poder fazer essa viagem, onde eles vão ficar no resort, vão poder aproveitar a praia, tudo direitinho. Foi igual aquela viagem do Rio, né, que a gente fez. Isso! Que a gente tirou umas fotos com máscara fingindo, você e Darlan segurando meu livro e tal. Eu amo! E aí eles iam poder, né, aproveitar essa semana de férias. Só que, tipo, na primeira noite que eles chegaram, eles foram numa boate e essa boate tava bombando, cheia de gente. E teve um surto de Covid. Então a recomendação foi que todo mundo ficasse preso no hotel, em seus quartos, isolados e tal, até as coisas se acalmarem. Só que, né, gente, é jovem, né? E o pior estava por vir. E assim, eu tenho que dizer que até, sei lá, uns 40 minutos de filme, eu tava vendo de boa, né? Sendo um filme de jovens colocados num evento fora do comum. Que era o fato deles terem que ficar presos no hotel e tal, não sei o quê. Só que aí eu acho que a partir dessa metade do filme pro final, eles perdem um pouco a mão. Um pouco? Né? Eles perdem um pouco a mão, assim, na forma com que eles vão contar essa história e com a intensidade que eles vão contar essa história. Porque, assim, tudo bem. Você vai dizer, ah, Eduardo, mas é a ficção e tal, não sei o quê. Mas até a ficção tem que ter um pezinho na realidade. E a gente não tá falando de uma distopia, a gente tá falando, teoricamente, da vida real, de jovens que ficaram presos no hotel, mas eles automaticamente se transformam em vândalos e começam a destruir o hotel. E olha que tem pouca droga envolvida. Exatamente. E assim, você vai ficando desesperado, e aí quando você acha que você já ficou desesperado o suficiente, aí a polícia vem, faz a repressão, não sei o quê, e aí a menina protagonista dá um textão no Face, na televisão, que, aliás, eu achei de uma pataquada sem fim, né? Porque eles... Ai, não, porque vocês dessa geração acabaram com o nosso universo. E aí a gente tem que viver... Nos criminalizaram. Nos criminalizaram. Mas vocês são criminosos mesmo, safados. Ordinários, tem que estar atrás das grades mesmo, seus vândalos. Pra mim era bala de borracha e porrada até não sobrar um. O que os polícias fizeram no final, que era de descer o cacete, era o que tinha sido feito desde o começo. Sai do fake Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin faz isso com o professor, não com o aluno. É diferente. Né? Aí essa menina gala fala lá, ah, não, porque nos criminalizaram, não sei o quê. E aí, de repente, é um Viva la Revolución. E o povo começa a colocar fogo no hotel, quebrar vidraça. Você fala, meu Deus, amigo, do céu. Eu posso ser sincera? O plot que eu estava aceitando, né, como real. O garoto que queria fugir do hotel, isso aí eu achava tudo bem. Que realmente, né, em algum momento, alguém ia querer fazer isso. E o plot deles conseguirem importar a bebida pro quarto. Até aí, até então. Achei de boa. Prender a professora no guarda-roupa também, pra mim. Só isso, festinha clandestina e bebê sem fodeção. Pra mim também. E teve pouca fodeção, inclusive, achei. Achei que ia ter mais, assim. Mas muita bebida alcoólica. Esse plot escroto desse menino querendo ser o herói de todo mundo, cagando droga e vendendo. A galera. Podia ter estourado aquela droga e ele morrido, né? Eu achei que... Mas, Zanon, quando começa o filme com aquele textão de Facebook, né? Uhum. Ah, porque os alunos ficaram presos nesse hotel e nunca falaram sobre o que aconteceu lá dentro. Eu pensei, alguém morreu, né? Uhum. Uma verdade muito reveladora foi feita lá. Nada. São crianças vivendo... Crianças não, né? Adolescentes vivendo adolescência. Viado, eu tô meio traumatizado com mentirosos. Eu achei que estavam todos mortos, né? Depois da Covid, eles vivendo a vida e, na verdade, os pais... Ficaram lá assombrando o hotel, né? Então, e 350 adolescentes com duas professoras, uma cansada, exausta. Eu amo, depois que ela se droga, viado. A mulher... Ressuscita. É isso. E a outra que é uma adolescente que parece velha, que na verdade é... Eu não entendi. Dolores, né? Eu sou... É Dolores. Eu sou a professora... Dolores, é foda. Eu sou professora deles, apesar de não parecer. A policial, não, parece sim. Na cara dela. Porque ela realmente parece velha. Mas enfim, gala com crise de consciência. Ai, gente, tudo me deu muita preguiça. Todos os plots me deram muita preguiça. O final, com aquele textão, eu queria já o filme é inteiro ruim. Aí chega no final, a mulher dá um textão querendo subverter todo o negócio sobre eles serem adolescentes que estavam lá, sofrendo. Achei que a Sapatão fosse se pegar, não se pegaram. Eu também. A Sapatão, inclusive, igualzinha àquela Sapatão do Heartstopper, né? Sim. Daphne? Eu lembro. Darcy. O nome. Darcy. Mr. Darcy. E o plot todo dela tá num relacionamento abusivo, sabe? Muito chato. O plot da menina, da outra sapatão que ia repetir de ano e ficava reprimindo a boquete. Viado. A boquete só querendo ser boquete. Viado, eu morri muito porque a mulher descobriu que ela era... Que ela não era vagabunda, ela era burra mesmo. Sim. Ela era vagabunda. Ela falou, eu chupei pau, sempre vou chupar pau, o problema não é esse. Não, mas ela achou que era tipo preguiçosa, que ela não passava, mas aí no final eu descobri que ela era só burra. Ah, sim. True. Gente, sério. É um filme que sai do nada para lugar algum. Esse é o maior problema desse filme. É o que eu falei pra vocês. Eu falei, é um dos filmes mais insuportáveis que eu já vi na minha vida. Insuportável. E olha que a gente vê coisa, né, amiga? Porra, e olha que a gente viu. E eu já odiei muita coisa. Eu amei que tivemos outra diferença cultural aqui, né, menino? Que Zanon fala a palavra vagabunda pra pensar na pessoa que não estuda. Olha aí. Mas normalmente você fala, a gente achou que era vagabunda, era só burra. Era vagabunda nos dois sentidos, né? Vagabunda. Ela era vagabunda. Boqueteira. Exato. Era imóvel. Não gostei do menino que queria sair pra poder tirar foto com o influencer. Chato. Chato. Largou gala lá à toa. Gala também chata, carente. Largou a gala. Eu fico imaginando o hotel todo leitado. Gala pioral, gente. Gala pioral de todas. Não, acho que o pioral de todos é Toro. Ai, gente, pra mim é todos são piorais. Eu tenho todos. Cara, eu tenho que dizer que só. Se tem uma coisa que eu achei minimamente engraçada, foi quando o cagão lá dava droga pro menino e falava assim, ai, vai lá, honra meu nome, não sei o quê. E aí o menino ia fazer e acabava levando a Glória. Aí depois, quando a polícia vem e prende ele, ele fala, não, que agora todo mundo vai saber que fui eu que trouxe as drogas. Aí a televisão bota um borrão na cara dele pra ninguém ver. E aí fala, nossa, mas o amigo dele lá ficou triste, não sei o quê. E é sempre ele. O foda é que ele vira pro amigo e fala assim, volta lá no hotel e manda todo mundo ligar na televisão, porque agora eu vou ser o herói de vocês. Aí a televisão bota um bom nome, cara. Isso eu achei engraçado. Eu tenho que assumir. Mas, eu falei, enfim, cara, não é possível. Se todos eles morressem no hotel, eu ia estar cagando, porque eu não conseguia me importar com absolutamente ninguém. Ia ser um bem pro mundo, né? Ia ser um bem pro mundo. Ah, ia ser. Por que eles não falavam no assunto? Não entendi também. Porque assim, destruímos um hotel. Gala é chata. Gala é chata, ai, ai, ai. Exatamente. Agora, o que leva adolescentes a quebrarem um hotel inteiro, eu realmente não consigo entender. Adolescentes galada, espanhóis, né? São muito diferentes dos adolescentes brasileiros, eu acho. Sim. Porque eu também fiz essas porra toda, também bebi pra caralho, em festa cheia de gente, até madrugada, não sei o quê, fui acampar, essas coisas todas. A gente nunca destruiu nada, só a gente mesmo. Uhum. Era isso. Só acordava no outro dia destruído. Então, assim, uma bosta. Uma bosta mesmo, gente. Uma bosta nota zero mesmo, né? Nem uma bosta nota 5. E ninguém pegou Covid. E ninguém pegou não. Covid. Não. Ah, porque a Gala ia botando o álcoolzinho na mão de todo mundo que entrava no quarto. É, tava todo mundo chupando o pau do outro, mas o álcool e eles, e eles beberam água, né? Beberam muito álcool, né? Aí. Entendi. Amigo, mas Gala chupar... na mão dos outros, né? Mas se chupar pau, passasse Covid, metade da nossa TL tava mais viva. Eita, porra! Dá uma explicação galera... linguística aqui, pra quem em casa não saiba, né? Gala, gente, é também uma palavra, uma alternativa para porra. Sim. Ah, sim. E tem uma... O pessoal fala que tá galudão, né? Ah, tô. E Léo, sabia que tem uma região de Pokémon que chama Galar? Eu sei, sim. Olha aí, só os galudon. Mas eu interrompi a mente, ela tava falando algo muito importante. Tava falando disso, que o que a galera mais fez... durante a quarentena, foi sair só pra chupar pau e voltar pra casa, né? Em segurança, graças a Deus. Ah, aqui nunca, né? Graças a Deus. Eu também não. É, eu também não. Mas, enfim. A gente não gosta de neca. Não. A gente não gosta de negócio de chupar pau. Não, eu, hein? A gente brincou de boneca, mas neca não conheço. Fez trança. Que? No cabelo, uma da outra. Jamais. É isso, mas Bola Gato, que era essa menina que era mal falada na escola, porque vazou uma foto dela. A vagabunda. A vagabunda, ela mesmo falou, cara, a questão não era, porque eu chupei o pau, qual o problema? Não foi o último, não foi o primeiro, não vai ser o último, mas assim, a galera... Ela, por isso que eu fiquei 6 meses sem ir pra escola, porque, né... Fui escorraçada. Faltou um textão dela no final sobre o direito de chupar um pau e ser burra, né? Falta. Ah, mas ela já deu o textão lá no quarto com a sapatão. E eu achando que ela queria pegar a sapatão, não, só queria ser amiga. Eu também achei. Amiga! Um adolescente muito fraco. Amiga, eu nunca vou desistir de você. É isso. Amizade. Amizade. É isso. Salada de biscoito, né? Salada de biscoito. Ai, ai. Gente, como a gente já tá no avançado da hora, vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de Top Term. Vamos. Né? Vamos falar, então, de Drag Race Brasil, segundo episódio. Finalmente tivemos eliminação, né? E uma runway que era pra construir a sua roupicha com papéis, né? Papel. Achei uma sacanagem esse desafio, hein? Porra, costurar papel. E aí, papel, né, menino? Pode... É, e eu acho que a Pabllo da Chanel ela acabou ficando prejudicada, né? Porque ela ficou com papel higiênico muito mas bom. Ela que escolheu. Ela chegou muito burra, cara. Foi uma das primeiras a chegar lá e pegar os papéis higiênicos. Mas foi burra. Não, ela foi muito burra. Ela podia ter burra. Podia ter trançado um papel higiênico e fazer uma coisa. Ai, que era o que tava no desenho dela, né, Edmundo? Ela foi muito burra, viado. Foi muito burra real. Bichinha. Tadinha. Foi muito burra. Eu sou Chanel, né? Vou defender. E tivemos a mini challenge dessa vez, né? Que era da drag véia, né? Que eu fiquei tentando entender por que motivo que a Melody Queen ganhou, né, Chan? Essas provas só pra escolher quem ele quer que ganhe ali no que da hora. E não serve pra nada, quase, né? Não. Eu achei bem ruim, inclusive. Achei umas palhaçadas que eu não acho graça, entendeu? Tem gente que tá cagado, tipo... Ah, mas essas coisas de mini-challenge nunca tem graça. É, foi bem qualquer coisa. E eu acho que eu achei uma coisa muito ruim? A edição do mini-challenge, como é que ficou? Aquela família de edição, né? Porque eram algumas coisas que não tinham os cortes, não ficava dinâmico. Ficou um negócio... Ficou chato. Ficou... E não tinha nem música direito. Ficou feio, ficou ruim, não gostei. Não gostou? Não gostei. Agora no runway, ninguém bateu Bel, que adora Black. As duas arrebentaram muito no papel. A Bel que ficou belíssima também. Gente, adora pra mim. Na hora que ela adora foi perfeita. O que a Rubinox foi no primeiro episódio, a menina foi nesse segundo agora. Adora Black agora, Black. Não entendi, tá, gente? Os elogios a Devine. Você não gostou do vestido? Achei que ficou bacana. Eu também gostei. Péssimo, não tava nada, mas falaram assim, meu Deus. Tanto que quando a própria Desirée entra, ela fala de um jeito bem debochado, assim, ah, eu tava perfeito, ninguém pode falar nada, não sei o quê. Tipo, nem ela tá acreditando que tava tão bom assim. Eu achei que é porque eu imaginava que seria, quando ela falou que ia fazer vestido de coador de café, pro que foi, eu falei, gente, venceu muito a gata. Eu achei ok. Eu acho também que esse desfile, não sei se vocês tiveram essa impressão, quando mostrou elas mais de longinho, eu tive uma sensação muito diferente do que quando eles mostram elas no palco depois, porque a gatinha que tava com de Mulher Maravilha dourada, acho que era a Melanie, não era? Era a Melody Black. Eu achei que ela tava ok na passarela e depois, quando apareceu de perto, eu falei, socorro. Então, assim, nossa, tava muito feio de perto. Foi, quando ela entrou, eu falei, nossa, que bonito, né? Depois que mostrou de perto, eu falei, que horror. Exato, tudo a horror. Já foi o contrário, eu achei ok só. E depois, quando foi mostrando os detalhes, eu achei mais bonito. De longe parecia Marvel, de perto parecia Carreta Furacão, né? Exato. Olha, sinceramente. E teve tipo aquele da Paola Van Cartier, ela tinha uma vibe assim de Barbie, não sei o quê, mas de perto era nada, era um vestido super simples, qualquer coisa. Sim. E... era bem simplinho, Eu falei no lançamento que eu achei a Paola Van Cartier belíssima montada, mas desmontada é o cão. Mas era isso. Ah, não, ela é bem feinha. Ela é bem feinha. Ela é feia mesmo. E uma coisa que a gente não aguenta, que a gente até comentou, as gatas vai pro drag race e chora que não sabe costurar. Mas assim, ah, eu sou drag queen, não preciso saber costurar. Linda, você não precisa saber costurar? Você sendo uma drag fazendo show. Agora você não precisa saber pra você pagar uma prova. Faz um aí. É uma obrigação, meu amor. Aceitava esse discurso no primeiro RuPaul's Drag Race. A partir do primeiro, meu irmão. Se você se inscreveu, você sabe onde você tá se metendo. Então, não chora. Agora eu tenho que dizer que eu gostei bastante do tombo da Tristan Soledad nesse episódio. Eu sabia que você ia gostar. Nossa, gente, insuportável essa bicha. Não aguento. Eles já estão fazendo uma edição de vilã pra Tristan Soledad e Ruby, né? Contra a Desi. Sim. Sim. E assim, eu amo Desi, né? Já não sabe que eu amo Desi. Mas às vezes eu acho que ela dá uma às vezes eu acho que ela dá uma forçada pra, né, ter mais tempo de tela. Às vezes. Mas ela é muito carismática, isso compensa tudo pra mim. E tá um gostoso também, né, menina? Sim, tá belo. Não acho, não. Ah, eu acho que tá com o coração. Rosé Pique, ele era gordinho. Prefiro o Posse. Ah, mas aí é o nosso Finnick BR, né? Né? E, assim, eu fiquei, né, fiquei ali esperando e tal, mas fiquei muito feliz com a derrota de Tristan Soledad. Né, porque sempre acha que é você tuda. Como é que Tristan tava vestida mesmo? Boa pergunta, amigo. Ela tava com uns negócios que era meio trançado, meio amassado, papel crepom. Ah, é, umas fringes assim, né? É. Você não pentei amarelinho. Eu tenho que dizer que, assim, pra um desafio de costurar papel, no que a gente já tinha visto o nível do Brasil, eu acho que foi muito melhor do que eu esperava. Porque esses desafios de material de drag race, até gringa e tal, costuma ter coisas bem mais pavorosas do que a gente viu. Sim. Sim. Não, eu acho que o look da Dora, pelo que foi feito, é um dos melhores. Se você for comparar a franquia toda, eu não acho que seja um dos piores da franquia. Pra mim, até um dos melhores da franquia. E da Belka também, muito bom. Não, não gosto da gatinha, não, mas se entregou. É, a Belka é meio enjoada, né? Ela é meio chatinha, meio pedante, eu acho. E ela se acha muito. O da Rubinox eu achei mal acabado, assim, mal colado. Dava pra ver a calcinha dela. Tipo, tinha que tá mais ajeitado assim no corpo, caimento, não rolou, assim. Menina, e assim, que diferença tem uma jurada que sabe o que tá falando, né? Que era Fontana. Olha aí. Muito boa. Belíssima. Gosto muito de Fontana, eu torci pra ela na temporada. Tem um problema. Fontana, você não assistiu a temporada dela lá, né? Não, eu não. Eu vi a final. Menina, Fontana chegou no top 2 pra ganhar. E aí, o que aconteceu? Na primeira vez na franquia, não colocaram o lip sync pela vitória. Porque quem tava competindo contra ela era ruim no lip sync e Fontana arrasava. Vou falar assim, por que será que não colocaram, né? Pra não ganhar um Drag Race Estrevige, né? Brerige. É, claramente o roubo, né? Uhum. Gosto claramente. Muito dela, mas assim, eu acho que ela deu uma forçada um pouco na amizade ali, nos comentários. Ah, amiga, mas tava com o Bruno Brato, queria... É. Foda, mas né? Vale lembrar, também fazer menção honrosa, que Melody Queen não deixou de fazer o draminha dela. Nossa, mãe, que bicho insuportável. Que chatona, hein? Ai, ela é nossa, muito chata. Cara, sério. Eu já tô exausta, é o segundo episódio, já tô exausta essa mulher. Ela é muito chata. Ah, mas tem que ter. Tem. Aparentemente tem que ter. Então, tá bom. Ela é muito, muito, muito chata. Eu vou até aqui. Ó, eu vou defender Chanel, tá, gente? Porque assim... Defenda. Ah, eu amo Chanel. Pois é, look de Chanel é um dos mais pavorosos que tinha. Era. Porém, Chanel tentou alguma coisa mais arriscada. Poseidon fez um negócio basic demais. Muito bã. E foi ruim no lip sync. Achei que Chanel foi melhor. Não, eu também achei. Foi. Achei que Poseidon foi melhor no lip sync. E lembrando que Chanel foi destaque do primeiro episódio. Poseidon tava ali só passando. Mas, amigo, não é histórico, né? É no momento. Se ela foi ruim, beijo e até a próxima. Ah, mas eu acho que ela renderia muito mais na temporada que Pulse. Eu sei que a gente ia apresentar Pulse, mas Chanel eu acho que tinha muito mais a entregar. Eu também. Não gosto muito desse lip-sync. Aquilo, a maldição da Diva Mor, né? Também é outra injustiçada. Sim. Eu não gosto muito desse lip-sync que a pessoa fica se tacando no chão, rasgando a roupa, arrancando a peruca. Aí, tipo, me perde aí. Mas eu gostava de ver também. Eu acho que é muito desespero pra falar, ah, eu sei fazer isso, não sei o quê. Tipo, faz um bagulho direito que você não precisa disso. Gente, pra mim, uma das melhores lip-sync da franquia toda é a Roxy. Que, não, que ela não nem agacha, ela só fica em pé porque ela é velha e não consegue se mexer. Eu vou defender o Ginger Mint, né? Que fica Ginger... olho. É. Jujubi não faz uma cravacia. E a lip sync assassin, que ela sempre é ótima lip sync. É. Ó, pra Melody Queen é só isso aqui, ó. Cadê? Melody Queen fica uma chata demais, gente. Quem aguenta? Ela começa com a novelinha dela, eu já fico, ah não, gente, já vai, é chata de novo. Fala, chata. Porra, hein? Nossa senhora, mas essa bicha é muito chata, gente. Nossa, tem que aturar, né? Mas ela é muito chatona, gente. É. Eu amei que a Chanel, eu fiquei com pena da bichinha, mas ela fala bem assim. Ai, nunca imaginei que ia ser primeiro eliminada, né, gente? Porque esse episódio 2 foi justamente a única coisa que eu não sei fazer. Aí eu penso assim, mas meu anjo, você sabe que são 5 desafios de costura pelo menos, né? Uhum. Eu tinha que ter aprendido. Mas acho que ela quis dizer que não sabia fazer costura com papel, né? Ah, mas eu não sabia, pô. Entendi. Com papel. Porque ninguém parou em casa e falou assim, vou costurar papel, que pode ser que venha um coisa de papel. É, agora, vamos colar um jornal aqui. Quem foi que ficou fazendo coisa pras outras e não fez a própria? Foi a Poseidon? Ah, é. Que ficou lá. Tava ajudando todo mundo. Tem que ajudar fulano e tem que chegar a falar, gente, não é possível. 15 temporadas de drag recheado do povo que ajuda se fudendo. Eu amo. Mas seguimos gostando muito da temporada, né? Uhum. Sim, tá ótima. E cuidado, gente, no Twitter estão dando spoiler já do episódio de hoje. Já peguei, sem querer. Ah, eu já nem abro mais essa bomba. Ah, eu também levei o spoiler também. Eu também levei o spoiler. Eu abri o Twitter, eu não fiz nada, eu só abri. E foi a primeira coisa que apareceu, eu também levei. Não abro mais essa bomba, não sinto falta, então. Levei spoiler também. Mas o lip sync foi bom, melhorou, não tá bom, mas melhorou. Uhum, foi uma música ok de Pabli, né? Uhum. Pabli Vittar. Eu nunca tinha ouvido aquela música, gente. Tava na lista também, Zanon, essa? Não lembro. Que a gente tem que saber se essa lista tava certa pra gente ter esperança de talvez ter alguma música boa, né? A única música boa pra mim na lista era do Fat Family. E da RuPaul, né? É. E agora, nesse episódio, já me senti em casa, porque tivemos todas as canções, todas as coisas Olha como aí. Eu tô acostumado. Muito bem. Então, já fiquei... Me senti em casa, novamente. E já tinha no primeiro e Eduardo Sasser tava achando que não tinha, mas tudo bem, vamos fingir. Ô, Sasser, eu vou te dar uma notícia aqui bem rápida, tá, pra você ficar feliz com o universo Drag Race. Que o All Stars 10 estava aí com uma grande cotação, né? Todo mundo esperando. E surpreendendo toda a nação, coroaram a cotada. Ah, é, eu vi vários TikToks falando que no lip sync a outra se entregou, se jogou no chão, deu trabalho. Ginger, ela perdeu 3 ou 4 lip syncs? 3? Foram 3, né? Foram 4. Primeiro ela ganhou da... Ela perdeu da Kerry Colby, depois Kerry ela Colby. Perdeu da Bosco e aí perdeu da Georgia. É, foram 3. Porque assim, gente, a Ginger Mind, que foi a vencedora dessa temporada desde o começo, né? Mesmo quando não aparecia, ela é uma drag muito boa de comédia. Ela é super icônica, assim, drag. Uhum. Só que o lip sync dela é o mesmo sempre. Ela vira os olhos, ela zoa a outra que tá fazendo do lado dela. E é isso. E ela foi ganhando lip sync atrás do lip sync. Chegou na final, eles fizeram um lip sync lá para uso como final. Não entendi por quê, se era contado pra ela ganhar, porque ela não é grande lip sync. E ela perdeu pra mulher que voltou na loteria, viado. A mulher foi perfeita, perfeita, Raposinho do Cerrado, na música da Gaga, a Kerry Colby. E deram pra ela. Aí beleza, você falou, ah, ok, foi a mulher que foi eliminada contra. Vamos lá. Foi contra a Bosco, que também era a super favorita. Porra, perdeu pra Bosco, passou. No final foi contra a Jorge, que a outra bosta faz a mesma coisa, mas a Jorge ainda foi melhor. E aí ela ganhou. Eu falei, olha, parabéns, um pouco. Realmente tá. E eu falei, um elenco bom desperdiçado, sabe? Primeira vez em muitos anos que o All-Star tem elenco bom, eles cagaram na cabeça de todo mundo. Não, ridículo. Eu nem. Ano passado eu já fiquei revoltado. Zanon ficou até sem palavras. Não, fiquei já revoltado ano passado com quem ganhou. Esse ano de novo, porque assim, eu nem torci. Nem torcia pra Bosco, mas gente, maravilhosa a temporada inteira e o lip sync perfeito, como diria. Perfeito. Ela fez música da Cristina, viado. Show me out de Burlesque. Amo! Ela pegou umas penas. Do Burlesque, tudo tô passando nos peitos. Ela ficou com as penas do Burlesque e aí ela ficava abrindo e fechando como se fosse as penas uma concha. Ela saía de dentro dessa concha. Incrível. O Henrique falou assim: eu acho que ela devia ter guardado essa música pro lip sync final. Eu falei: só que Ginger tava escolhendo tudo, né? Que toda hora Bruno pegava a bola dela. Nossa, toda hora, né? Eu não vi a bolinha das outras sendo enfiada. Tinha que mostrar, pois né? É. Que isso, gente? Não vi a bolinha das outras sendo enfiada. No sorteio. Sabe qual foi o lip sync que a Ginger ganhou da Bosco, Sassi? Raise Your Glass. Amo! Amor. Perfeito. Não, se fosse se for a versão de Glee, então perfeito. Era de Glee Project. É tudo! Eu mas, prefiro gente, a de Glee episódio 100. Brasil, porque esse All Stars 10, sinceramente, perdeu. Ai, amigo, e eu tava falando passar, assim, o França tá, o All Stars tá uma chatice. É, tá chato, o Henrique tava e gostando. Sabe quem foi a segunda eliminada? Soube, nossa, minha simpatia, né? Ah, nossa, minha simpatia ali pro 5 é Sassi, né? Sou pra The Muse. Sou a The Muse. Sou a The Muse. The Muse. Ai, vamos aguardar que o Slayer tire um pouco essa maré de azar, né? Por favor. Verdade. Mas, então, aqui pra gente, né, fechar o nosso belíssimo podcast, vamos falar, então, de bandas que finalmente foram formadas e vencidas, né? Porque agora temos um vencedor, né? No nosso Building the Band, porque a gente viu os episódios iniciais, que a gente gravou antes, na semana passada, né? Então a gente não conseguiu falar bem contigo, segunda remessa. Né, com esse reality. E aí a gente acabou assistindo tudo, né? Então a gente falou do começo, já vamos falar do final, né? De Building the Band. Ai, passou tão rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Meu, foi 3 semanas, parece que a gente viu isso tipo em 5 dias. Siam. Siam, Siam, Siam, Siam. Volta, Liam Payne. Ai, eu sempre vou voltar. Liam, gente, eu já amava na época do Indirection. Sempre achei um fofo, um querido, um gostoso. Mas ele, como juiz nessa série, ele tá assim, o auge do auge. Tá muito simpático, muito. Fala coisas muito pertinentes, né? Pessoas falam dos posicionamentos. Eu não conhecia muito bem, mas assim, depois que eu assisti, achei ele um querido. Ele fala umas coisas muito legais, ele é muito fofo com os participantes, assim, ele dá espaço para os outros jurados falarem, concorda, ele não é topetudo, assim. Eu tenho que dizer que eu gostei bastante dos jurados do programa, assim. A Kelly, eu acho que é a melhor de todas. Eu acho que ela deu muitos conselhos bons, assim. Nicole tava bem boa também. É, e assim, acho que os três participaram de bandas de muito sucesso. E a Nicole e a Kelly participaram da criação de bandas muito famosas, né? Então, sim. Eu Nicole acho que... criou o One Direction e Kelly Little Mix. O Little isso? Mix. É. Acho que é isso. É. A Nicole criou o One Direction? Ela que juntou no X Factor, ela que eles. Fez a junção. Foi o Humberto Martins. Ah, sim. Porque agora, pra mim, um surto sempre é quando lembram que o One Direction não ganhou a temporada deles. Sim. Quem que ganhou a temporada? Eu não lembro. Eu acho também. Que é uma loira, acho que é a Luisa Johnson, alguma coisa assim. Que foda-se. É a famosa Luisa Johnson. Grande Luisa Johnson, né? Não é a da ela? Deixa eu ver. Quem será que é a da ela Henderson? Vamos ver. Matt Cardia. Ah, eu ouvi a Matt, mas assim, né, gente? Só eu. Matt Cardo que ganhou. O único fã do mundo, né? Pera aí. Matt mais, né? É, e o pessoal ainda tava falando, né, que, tipo, no dia 23 de julho de 2010, o Liam formou o One Direction, e 23 de julho de 2025 foi ao ar o último episódio que tem a participação dele em alguma coisa, né? Uhum. Triste. Mas e aí, gente? Músicas, bandas, porque a última vez que a gente falou, a gente... Não tínhamos nem nomes, né? Não tínhamos sim. nomes e não tínhamos a sexta banda formada ainda, porque a Alison tava decidindo quais otárias ela ia enganar. Uhum. Né? E ela decidiu e... pelas mais talentosas, né? Que era Elise e Alison, a Lilise. Que era outra menina que eu disse. Hayley Bieber. Exatamente. E aí escolheu as solistas, né? Sim. E se apresentaram. Uma linda apresentação, mas muito emocionante. E Nicole chorou e tudo. Nossa, gente, é que essa é a primeira performance delas, mas você vê todas que elas fazem, nenhuma, você consegue enxergar nem como banda, nem como, assim, eu acho que a Alison é muito boa como solista, a outra menininha lá também é, mas aquela outra, não sei, não me desce aquela, a que dá os gritinhos lá. Acho que ela é só cantora de igreja, sabe? Ela era cantora de ópera, né, a então. Elise. Mas eu acho ela boa. Não, ela é boa, mas ela não é pra ser diva pop, essas coisas que ela queria tanto ser. Não combina com ela. Mas eu acho que o problema delas todas, assim, é que elas estão ali pra aparecer como voz e elas não estão preocupadas com a coesão de grupo, de realmente o que a gente vai fazer pra outra aparecer. Elas estão realmente uma tentando aparecer mais que a outra e é isso. Porque agora eu e Sassi ficam mandando os vídeos, né, no TikTok. As outras duas se juntaram e falam que sofreu bullying, que não sei o quê, que nunca mais quer ver a Alison na vida e blá blá blá. Só que assim, gente, duas bichas velhas dessa, não assim, é? Não, ficou, não foi obrigada, ficou 2 meses ali convivendo com a Alison. E se a banda foi ruim, não há culpa não é só da Alison, não. Passivona. É das três. Porque foi bem isso. Tipo assim, a Alison chegou, botou o pau na mesa e elas aceitaram. E aí quando começaram a ver que, tipo assim, a Alison tava aparecendo mais do que elas, aí começaram a se doer. É, elas estão tendo que aparecer de algum jeito, porque a Alison das três é o destaque. Todo mundo sabe o nome da Alison. Eu não sei o nome das outras. Olha aí. Mas e outra, né? A Alison nunca foi sutil sobre a grande bispa que ela é. Então, se elas tivessem já na seletiva se juntado com outras e deixado a Alison a ver navios, não teríamos passado por isso. Eu acho que exatamente. Eu teria feito o caminho inverso lá do Harry Styles da Shopee e falado assim, cara, juntava as duas, conversava e falava: Alison, a gente não quer você mais no grupo. Não tá funcionando, tô achando que você tá querendo só impor suas paradas, ou você deixa a gente também ter voz e falar as coisas e dar as ideias, ou então a gente quer que você saia. E o problema é que elas em nenhum momento fizeram isso, né? Porque elas estavam sempre aceitando tudo que a Alison fazia, o jeito que ela queria, o estilo que ela queria. E se você reparar nas performances de palco, a primeira performance, quem foi o destaque? Foi a outra menina lá que grita, a segunda foi aquela outra menininha, e a Alison não foi destaque nenhuma dessas duas performances. Então assim... Não querendo falar que a Alison é uma fofa, porque não é mesmo. Mas assim, ela tava tentando realmente fazer funcionar o grupo. Só que as duas aceitaram tudo e agora elas são a vítima, né? Eu amo quando elas falam pra ela, você é um pouco maldosa, né, meu bem? Aí ela, Fez a Melody de Queen. Tal imagem, ai, sou tão fofa. Atriz demais, gente. Eu amo sou brincalhona. Ah. Eu sou fã, né? Apenas fã, just fã. Uhum. Just for fã. Entendeu? Tenho nada aí, nada vi, cara. Mas se uniram e cantaram mais uma música da Ariana Grande pra reforçar. Não, pra mim, assim, eu acho que elas fizeram tiveram apresentações bem, bem fracas, assim, porque elas nunca conseguiram se entender como grupo, né? Até Kelly Rowland, que a Kelly Rowland era a maior hater do... Uhum, muito. Do Sweet Seduction, né? Ela era a maior hater do Sweet Seduction. E ela falava sempre, vocês aí estão cada uma para um lado, isso daí é uma bagunça, isso daí não é um grupo não, desculpa informar. É, ela tinha que ser mais direta, falar assim, por exemplo, no Destiny's Child, eu era o tapete, eu sabia o meu lugar, eu não ficava tentando, entendeu? Falar, não, Bianca, não vai ser assim, vai ser do jeito que eu quero. O problema ali é que as três realmente cantavam bem. E aí você não consegue. Elas ficam naquela briguinha de querer aparecer. E aí elas não tinham uma coesão, né? Elas não se entregaram ao grupo, igual o Frequency. Uhum. Né? É, porque se a gente for analisar, as duas bandas que são as piores de desempenho, porque eu ainda acho que as Pussycat Sereias são melhores, foram os Serenas e as Alisons. E que nunca conseguiram ter um grande encontro ali dos participantes. Sim. Porque todas as outras bandas, tipo, eles conseguiram fazer conexões onde eles realmente começaram a gostar uns dos outros. Uhum. Entendeu? Eu achei também. Eu concordo também. E aonde isso foi mais forte foi aonde foi melhor, que foi o Season 4, o Iconics e o Frequency. É, também sim, conhecido como Diversidade, Lembrance. E o Enelis, né? E o Enelis. Vale dizer que no meio desse programa incrível, onde todo mundo estava muito focado em ganhar $500 mil, que é a premiação final, a Alison e Harry Styles da Shopee tiraram tempo ainda para dar uma namoradinha. Pra ficar fudendo a noite inteira pra não ensaiar. Ai, que ótimo. Exatamente, que Harry Styles chegava com a olheira na bochecha. Falando, não, tô de boa, gente. Vamos ensaiar aí, que eu tô bem. Não acertavam nada e os garotos já putasso com ele. Pra mim, Alison foi rata e fez de propósito. Olha, não. Eu contava que ia ser com um grupo horrível, né? Arrastado. Uhum. Ela achou que eles eram bons, né? Ela tinha que atacar o Season 4. Muito arrastados, cara. Mas, menino, o Season 4 só tem viado. Daqueles dois lá, você acha que eles são hétero? Você não fala o Dom assim. O Donzel é hétero, menino. O Donzel é hétero de Jesus Cristo. Não fala assim. O Donzel é hétero, ele é evangélico. Ah, mas até aí. O Cameron, a gente já não. Mas sabe. Assim, mas eu falei pra Léo que o. Lembra? Iconics também. Tem dois viados e dois héteros. É que Malik é uma moça, né? É uma moça. Malik e Lendon, dois bichas. E pra mim, Lendon, exatamente. São dois héteros e dois. São dois héteros e dois bichas no Iconics. Eu amo, gente. A gente só deu esse tempo porque tinha uns bichas. Eu acho a eliminação de sofredoras, né, nessa querida Siren Society. Achei injusto. Injustíssimo. Beleza, não foram super coisas, mas. Os Serenas foram muito piores. Não, os Serenas foram muito piores, como você falou. As Alisons ali, cada um individualmente. Então. E aquilo, voto da plateia, você me jura? E a opinião dos jurados todinha, na ordem que eles falaram. Elogio pra tá bom. Pope. Mas eu jurei assim, que ia ser Sirens e Serenas. Pois é. O Boron, né? As bichinhas não tiveram nem edição direito, gente. Quando ia mostrar elas cantando, não tinha ensaio, não tinha nada. Os outros cheios de flashback, cheios de coisa, as bichas só. Tá aí essas merda, vamos cantar. Aí falam, nossa, que discreto, né? Eu acho que pelo que os Serenas fizeram, a palhaçada que fizeram, que o outro ia sair do grupo, eles terem salvado os Serenas de primeira e não as meninas que estavam juntas, estavam sofrendo lá, achei um pouco uma palhaçada. Não. Poderia ter ficado com as Pussycat Dose Anêmica ali. e continuado com elas pelo menos mais uma semana. Eu também, mas é aquilo que eu falei pra vocês, o apelo que os Serenas têm de boy band é muito forte. Eu tava vendo a hora deles irem pro top 3, gente. Eu ia ficar, nossa senhora. A gente só não sabia que eles iam ser tão ruins juntos, né? Não, e eu falei pra Mandy assim, eu falei, cara, a estética que eles escolhem é a estética que eu gosto de boy band. Sim. As músicas básicas que eles escolhem, né, só básico também eu gosto. Só que eles não tomam banho, não tomam sol, não põem energia na música, é desesperador. Não lavam o cabelo. Nossa, viado, um óleo naquela pele, naqueles cabelos, meu Deus. A falta de energia deles que me... Eu acho que o que mais tem é o loiro tesão. Que é o loiro tesão é muito bom. Loiro tesão. É o melhorzinho, assim, na energia, porque então, o resto... O loiro tesão, ele tem uma questão que é assim. Ele era um gato, em situação, né, de barril, né? Por isso também tem isso, né? Ele também tava com os pais ali na Pindaíba, né? Morando no carro. E tipo assim, ele era usado tanto pras acrobacias, mostrar a pele e tudo, quanto pra alcançar os agudos, né? Das músicas dos Serenas. Só que a que custo, né? Esses agudos eram alcançados. O bicho quase desfalecia. Quase explodia. Vermelho igual o Tomate. Ele e o Moreno quase explodiam toda vez. Ele uma hora falou, eu me preocupei com essa idiosa aqui. Ai, tadinho, gente. Aquele assim... Moreno fazendeiro também, insuportável. Toda hora com aquela camisa xadrez imunda. Ai, mas eles são também todos... Fala, pode falar pra gente. Não, eu falei, ninguém me irritava mais que o Harry Styles da Demi. Não tem como. E o australiano cabeçudo. Meu Deus, não aguentava. Eles são muito... E o pior de todos. E o Harry Styles ficava passando a mão naquele cabelo ceboso, como se fosse muito charmoso. Nossa. Menino, ele ficava emulando as poses do Harry Styles, gente. Sim. Muito ridículo. O pior é que o povo falou assim, nossa, o Liam foi obrigado a ver essa pataquada ao vivo. Exatamente. E falaram pra Liam assim, ai... Será que ele não mandou um zap pro Harry? Falei, gente, tô tentando te imitar aqui, o cara é horroroso. Teve hora que eles falaram assim pra ele, ai, Liam, a gente se inspira muito em vocês pra fugir dessa estética nos 90. Nada contra, viu, AJ? AJ, não, imagina, não ofensa. E eu falando assim, mas eles estão falando isso pro homem vestido de Backstreet Boys. Aham. Não faz sentido isso, viado. Nenhum. Não, e tanto que eles tentaram até fazer uma dancinha depois ali pra falar. Eles tentaram alguma coisa, mas não rolou. Nossa, gente, é horrível aquela dança. E toda vez que ele falava assim, ah, essa foi... Acho que era a Nicole, na verdade, falava. Essa Nicole. Foi a melhor apresentação de vocês até agora. E era assim, sempre uma pior que a outra. Você falava assim, mas mudou o conceito de melhor? Que a da música do Post Malone, que é a última deles, nossa mãe, que coisa ruim. Eu acho que a The Reason é a que eu menos odiei. Nossa, achei muito ruim. Mas é muito ruim. E eu amo o Rubastank também, e o Rubastank se sentiu ofendido, com certeza. Pois é. O Rubastank se virando no túmulo, sendo que nem morreu. Mas eu tava falando deles individualmente, eles são muito do voz e violão, né? Sim. Então já não tem muita presença de palco. E aí não sabem dançar. E aí não conseguiram se entrosar. Não tem beleza. Ainda tinha os Landons, né? Viado, eles são tão sem presença, sem movimento em tudo, que eles fazem uma apresentação que eles estão metade da apresentação virado de costas pro jurado se escondendo na pilastra. Uhum. Fazendo pose sensual. Ai, vai pro meu homem bem sem camisa. Ai, que delícia. Ah, e aí é isso. Na contramão temos os Lennonsons queridos. Todos maravilhosos. Você desliga aí. É muito ruim, gente. O homem explodindo. Mas agora eu vou falar do top 3, né? Que, graças a Deus, escolhemos certo desde o começo. Desde o início, acertamos. É, vale dizer que as Serenas também tiraram as Alisons, né? A nossa Citizen aí, porque não dava mais. Arrastados, né? Exato. Arrastados. Tá. Eram seis que mais saiu. É. Então, as Pussycat anêmica, depois as Serenas foram os últimos, né? Nossa, eu tava assistindo esse episódio com a Amanda, e aí eu tava um pouquinho na frente. Na hora que ficou entre os Lennons e os Serenas, eu falei, se esses vídeos fizerem o que eles estão pensando em fazer, eu vou sair daqui e vou chegar lá. Mas aí eu vou falar, para a gravação, né? Pelo amor de Deus. Não tinha a menor condição deles falarem assim, não, acho que é que o grupo que tem mais potencial, porque de vez em quando era essa a desculpa, né? Uhum. Tem, sim, mais potencial. Quem tá mais preparado. É, ah, não. Gente, mas assim, desde a primeira vez que o Serena estava no bolo, eles não estavam mais, eles não estavam mais preparados, sim, que as Pussycat Anêmica. Nunca. Não. Não, e eles nunca eram uns recalcados, porque, tipo assim. Nossa, o Hairstyles o pior. Os Lendons iam lá se apresentar e falavam assim, é, achei meio básico, né? Não saiu da zona de conforto. Não, aí pra mim o pior é quando o Harry Styles fala. Quando o Harry Styles fala assim, ah, porque eles, a gente nem sabe se daqui a 5 anos eles vão estar juntos, né? Sendo que ele acabou de quase passar o fim da banda dele em 2 dias de comer a outra. Uhum. Uhum. Lagar. Palhaço. Filha da puta, gente. E aí ele vai lá, eles vão lá e entregam horrores, né? Uhum. Porque além de voz, eles desenvolveram dança, que também... Filete de barriga. Filete de barriga. Pô, sucesso demais. Ai, filete, gente, de os barriga. Lendons. Eu nunca imaginei que ia torcer por uma boy band, mas eles são tão queridos. Eu, mais por causa, sim, do Lendon mesmo. Ah, mas o Lendon que... ruivo também é uma graça. Não, mas eu acho que o carisma do grupo é baseado no Lendon. Também o é. Lendon original. Sim. E aí a gente gosta... Eu amo o Lendon original. O original. Porque do meu, samba. Minha lista de favoritos dos Lendons é Lendon, Malik, Shade e o Lendon Ruivo. O que eu amei é que é uma banda baseada no Lendon, que é, né, um loiro cocaineiro aí que a gente já definiu, mas é só música de negão, né? Uhum. Sim. Porque Lendon, a alma dele é de negão. Ah. E o Lendon Ruivo... É tão lindo que, pra mim, ele é a boniteza da banda inteira. Então, ninguém precisa mais ser bonito. Ele, pra mim, acho, nossa, básico, ele aparece com um colete branco. Eu falei, meu Deus. Sim. Tá, eu acho que ele é o HT, né? É. Nada, amiga. Ele tem cara de HT, não tem. Ele é HT. Ele é HT e o baixinho tatuado. Só, e o Shade. Shade. É. Ah, mas HT que anda com lembra já deve ter dado uma mamada. Ah, vale dizer que essa banda começou com o incrível nome de Souls Defiant. Todo mundo falou mal do nome. Sim. Falou, olha, Leoz debochou. Leoz debochou na semana passada. E ela foi um lixo mesmo, né? Aí eles trocaram pro incrível nome de Iconics. Que ficou pior. Mas eu acho que vai continuar Souls Defiant, viu? Ah, é, o que a Icon é uma merda. É Solidify. Ah, é? A Icon é uma merda. Eu prefiro, ai, que continue. Bota Lendon. Lendon é The Boys, né? Lendon é The Gays. Eu acho, Lendon eu acho muito melhor. Lendon and the Phantoms, e chama o... O quê? Caramba. O Lia falou que se juntaria a banda, né? Várias vezes. Ai, Lendon, gente, vocês são podres. Inclusive o Linho foi lá falar com eles, né, na preparação pra final. Mas sabe que eu acho? A primeira performance deles no palco foi a melhor de todas, e depois foi caindo um pouquinho o nível, por isso que eu acho que eles não pegaram nenhum top 2 ali. Mas assim, muito bons todos. Ah, eu não achei que eles foram bem. Eu achei que eles não cantaram música de final, tipo, igual o SNZ, que foi cantando música que deu uma caída depois. E eles foram falando assim, a gente queria que você escolhesse uma música diferente, aí eles chegavam com uma super na mesma vibe, né? Uhum. É, mas Bye Bye Bye é uma música que ela, por si só, já é uma música fraca. E eles mudaram a música pra deixar a música mais fraca ainda. Mais fraca ainda. Tivesse feito o mashup igual de Glid, Bye Bye Bye com I Want It That Way, teria rolado. Menino, podia ter metido um Bye Bye Bye com Buttons das Pussycat Dolls, só pra dar uma chocada, entendeu? Podia ter feito um aplauso ali, igual Short, sem caminho. Ou colocar Bye Bye Bye com uma música do One Direction, fazer um negócio diferente. Não teve uma música do One Direction, nenhuma banda, né? Não. Nem do Destiny Child. Apesar da estética do top 3, era a One That Way dos meninos, do Iconics, e das meninas do Triquis, era muito survival. Era muito survival, mas quando elas lançaram Have Mercy, porra, eu levantei e aplaudi. Irmão, eu fiquei toda arrepiada. Viado, na hora que ela começou. Caralho, minha alma saiu do corpo. Falei, Kéfera sem Whey, eu te amo. Sim, mas assim, eu tenho que dizer que também amo, eu amo também o bad guy delas, que eu achei que ficou muito porra, bom. Icônico. Até porque o Nori tava rouca, né, menina? Eu falei pra mim, já podia ficar essa rouquidão sempre, porque aí o timbre dela fica mais, né, mais crispido. Sim. Mas essas meninas foram uma grande surpresa pra mim, né? Sim. Acho que ninguém botava essa fé toda nelas. E elas cresceram muito. Eu pensei assim, pô, o programa não foi, né, um grande intervalo de tempo, não parece ser. E elas conseguiram chegar nesse nível, acho que se investir realmente vai virar um negócio aí. Eu acho que elas foram tudo aquilo que a Alison quis o tempo inteiro e falou que tinha. Fracassado dos anos 90. E vazou aí. E o que eu falei pros meninos é que o meu apelido pra elas no início era The Michelles e elas chegaram no The Beyoncés em quatro episódios, viado. Não, acho que no primeiro você falou, agora elas estão The Kellys. Sim, exato. E foram crescendo. Então, assim, como eu tava vendo junto com o Léo, eu falei, Léo, na boa, qualquer um dos dois pra mim vai ser justo. Porque pra mim, quando chegou ali o top 3, eu falei, cara, o que vier vai estar bem feito. Vai estar. Porque o Season 4 pra mim era cheatado, era hacker, viado. Eles já eram bons desde o primeiro momento. E já arrasaram desde o primeiro momento. Eles tinham que ser desclassificados porque são ao concurso. E aí, eu digo isso, não. Você viu toda uma evolução e elas cantaram de tudo. Elas cantaram pop, elas cantaram hip hop, elas cantaram balada, elas cantaram a porra toda e tudo foi muito bom. Elas me ganharam muito na balada. Qual música que foi mesmo? Foi Have You Ever. E Have eu vou te falar, essa música é uma música que eu falei pro Léo, Léo, essa é a minha música de escorrer na parede quando eu tô triste. E eu, nossa, eu amei muito a versão delas. Então, caralho, assim, o problema é que elas tinham um grande problema com o figurino, que era muito feio. É. Quando elas chegaram com Always Be My Baby, falei, aí. Nossa, bom demais. Eu acho que elas foram muito boas, assim. E todo mundo que assiste um reality adora uma evolução, né? Então acho que elas representaram muito bem pra vencer no final. Elas aproveitaram, né, a oportunidade, assim. 100%. Então... E eu acho que, assim, foi bom pro programa. Eu não sei qual a intenção que eles têm de seguir com a franquia depois que aconteceu com o Lian e tal. Mas tem alguma surpresa, né? Realmente, porque... Season 4 tava ali estampado desde o primeiro episódio que ia ganhar. E aí, assim, não foi uma pirueta, eles não escolheram uma banda que não merecia só pra surpreender. Eles realmente foram no argumento que pegou ali da evolução delas. E eu acho que eles têm chance de continuar a fazer sucesso, mas, de fato, pela construção que deram ali, eu achei que elas acabaram se destacando bem, assim, por esse crescimento. Não, sim, e porque pra mim o Season 4... Eles deram duas deslizadas, que foi no Bust Windows, que foi bem esquisita. Foi, bem esquisita. Depois do nada, né? Depois de ensaiar outra música por anos. É, foi bem esquisito, sim, né? E também o Blinding Lights, eu achei que foi legal, mas foi sem brilho. Não é uma música pra você tentar ganhar o programa, né? É, foi meio sem brilho. Se eles tivessem feito a Human no final, aí... Mas se eles tivessem feito Blind Lights antes, depois Human, eles tinham ganhado. Não tinha todo mundo contestar. Chorou, horror, até o AJ chorou com eles cantando a Human. Viado, na hora que Donzel canta, eu não sei o que acontece, a voz dele me dá um negócio, você fala, caralho, ele é o canto tipo desesperado que ele faz... Mano, foda demais. É, amigo, mas eu tava falando pra mim disso. Assim, é muito impressionante a potência vocal dele e tal. Mas talvez o fato... Também eles estão em grupo, né? Ele não vai cantar a música inteira sozinho, imagina. Mas eu acho que o fato de eu não ter ouvido outro timbre dele, eu fiquei pensando, se eu fosse assistir um show de SNZ, eu ia aguentar várias músicas com o Donzel gritando nesse nível no meu ouvido? Ou ia chegar uma hora que chega e não fica, né? Mas, amiga, eu acho que é por isso que eles fizeram as Vanillas ganhar, porque é muito mais comercial que o Season. Pois é. Porque eles não tem muitas músicas diferentes pra cantar. Você vê, eles são bons daquelas músicas que crescem, que fala de que motive, blá blá. É, tá, agora eles fizessem um musicalzão muito bom, né? Então, sabe que eles me lembram? O Pentatonix. Sim. Que é, assim, é uma banda super conhecida, mas não lota estádio, né? Ela é conhecida na internet e faz ali uma turnezinha tímida de vez em quando nos Estados Unidos, na Europa. E é isso, eu acho. De Natal, né? É isso. Turnezinha de Natal. Não é uma drag com banda, né? Não é uma drag com banda. Agora, eu tenho que dizer que eu achei muito esquisito a Kelly dizer pra eles que eles passavam vibe quatro estranhos se conhecendo na parada de ouvir. É, achei um bem pesado. Pesado. Inclusive, tem uma hora que ela fala assim, vocês continuam sendo quatro estrelas na parada de ônibus, porém, funciona. Foi gata. Gata, você é contra a diversidade? Só porque suas bandas são homogêneas? Olha, tá não, se passando, é... Kelly Rowland. É, exatamente. E Kelly Rowland, meu, ela podia muito adotar o SNZ e... produzir eles e fazer o que... Porque ela ama muito eles. Ela tá muito fanzoca deles o tempo inteiro. Agora eu queria saber, vocês estão acompanhando no TikTok? Esse povo tá preparando alguma coisa? Vai lançar... Amiga, vai sair o primeiro single do Serenas. Ah, não. Mas já saiu um pedaço da música, né? Chamado Bye. Ah, não, vou Bye. Eu acho aqui. Coloca aí. Deixa eu ver se eu acho aqui no Tiki. Que inferno, bicho. E a primeira banda que vai lançar singles com ele. Eu vi vocês vão fora em estúdio. Eu vi um vídeo deles em estúdio, mas nenhuma data, nenhum. Nada. E as sereias falou que vão lançar singles juntas também. Olha aí. Boa. E as alhas? As alhas nem se fala, né? Elas não se seguem no TikTok. Se odeiam. Se odeiam. Elas vão pro ringue. Mas assim, teve um evento de verão agora da Netflix. Aí teve performance do Top 4. As sereias e das Alison não teve, né? E as sereias todas foram nesse evento, mas não cantaram. E das Alison só foi a Alison. As outras duas não foram. Ou seja, deixa Netflix agora... quer a Alison, né? Não quer as outras. E as outras também burra, né? Porque deixaram a Alison se destacar. É. E aí depois fica xingando no TikTok, acho que vai levar alguma coisa. Não posso deixar de dizer que a Alison é uma pessoa que vai atrás de seus sonhos, né? Porque ela tá pouco se fudendo pro resto do mundo. Isso tá certíssimo. Ai, mas ela é podre. Gente, não convivo com ela. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. É, não botaria na minha casa. Essa música dia 6 de agosto. Cadê? Tá aqui. Ai, que bom, passar longe. Achei bem eles, não vou dizer que eu odiei, não. Eu achei a sua cara, amigo. Eu achei tentando emular One Direction, né? Mas. Por enquanto. Parece One Direction. É, vamos acompanhar pelo. Como é o Loiro Tesão aí, né? Menino, e Loiro Tesão e Emily toda hora fazendo TikTok. O Emily fazendo TikTok junto. Eu acho que eles estão se comendo. E o Emily. Será que o Emily pegou? Eu acho que estão pegando. Ah, tomara, né? São bonitos. Ela me mandou a foto e falei, vão se comer. E aí fizeram até um vídeo cantando juntos. Olha aí. Espero que se coma, porque são bonitos. E a pobre que foi excluída da Zoeira, ele tá se produzindo. Tadinha. Eu vi um TikTok dela falando que ela ficou de fora, uma coisa assim, mas nem botei. É, porque foi Nori que excluiu ela, né? E Nori estava certíssima, desculpa. Ah, eu quero uma banda com 3, não quero uma banda com 4. Tem todos eles no Apple Music, agora que eu tô vendo aqui. Olha aí. Eu amo. Tem as músicas? Tem as músicas. Iconics que eu fui procurar. Será que tem no Spotify? Deixa eu ver. Tem uma música só de cada, acho que é a primeira do encontro. É, pelo menos aqui eu tô vendo Frequency, Siren Society, Solidified, Sweet Seduction. E Season 4, cadê o Midnight Romance? Eu procurei a Iconics e apareceu tipo um artista, sei lá, nigeriano. Um negócio não, tá como se ele faz. Tem aqui, ó. Tem Tricks, Season 4, Bad Guy, Have You Ever, Always Be My Baby. Ah, então adicionaram as outras, porque tava só as do começo. Ai, não colocaram a coisa. Ah... Ai, gente, qual que é o nome da música? Aquelas de Survivor? Não, não tem todas. Não, não. Tem 4 do Trick. Não tem a da Chloe, não tem Have Mercy. Não tem Have Mercy. Do Season 4 só tem 3. É, do Season 4 só tem 3. Bust to Window, Somebody That You Used to Know e Believer. Mas é do show ou é estúdio? Não vi. Live. A live. From the Netflix live. Netflix Series, parará, vai. E Solidify tem, tem duas só do Solidify. Eu adoro que tá Solidify barra Iconic. Sweet Seduction, eu... vamos ver quantas músicas tem. Tem só Emotions, que é a primeira. Olha aí. Eu, o que eu já vi o vídeo de Donzel cantando Jealous é uma sacanagem. Ficou muito linda essa música. Solidify só tem uma? Ah não, tem três. Ah, gente, amo. Netflix, renova pra mais uma temporada pra nós ver, por favor. E uma dica, não. Netflix, você que tá ouvindo esse podcast. Chama alguém no McFly. Não, ah, nossa. Desenterrou. Afinal tem que ser ao vivo. Afinal, baby. Afinal tem que ser ao vivo. Afinal tinha que é ser muito ao vivo. É muito anticlimático. Inclusive, num dos comentários que a gente vai ler daqui a pouco, pastor Thiago fala que tinha que ser voto popular. Aí eu já não concordo. Eu não concordo. Acho que foi, eu acho que foi ótimo. Não vota muito mal. Eu acho que foi público, ótimo. O público não vota bem. Eles, o público colocar no bottom e os jurados decidir. Sim. Eu gostei dessa. Exatamente. Vida. Agora, que aí você impede em, grandes injustiças. Uhum. Também acho. Entendeu? Porque voto do público é por popularidade e não por. Nossa, os Serenas iam ter ganhado essa merda. Sim. Deus ia ser o Serenas e o Season 4 no top 2. A Trixie não ia nem chegar no top 4. Ia chegar ser no top 4. Coisa assim. Exatamente. Entendeu? É. Mas eu fiquei muito feliz, de verdade. E foi um reality muito gostoso de acompanhar. Muito gostoso. Gostei muito. Tem algumas críticas contra a edição, esse negócio de vamos fazer o cliffhanger da Nori Hulk e deixar a apresentação delas pro outro. E aí, junto com as apresentações da etapa seguinte, acho bobagem. É, isso é meio ruim, isso é meio ruim. Uhum. É porque eles querem fazer o gancho, né? Mas acho que pra reality musical não funciona. Não, acho que seria melhor o gancho ser quem foi eliminado, padrão, do que. Não, eu acho que o gancho que eles fizeram, tipo, do 2 pro 3, a banda se formando e tal, uma coisa. Agora, na parte que chega no show, você tem que começar o episódio num show e terminar naquele show com a eliminação e todo, esperar pra próxima semana. Aham, exatamente. Entendeu? Ou no máximo, a única coisa que você deixa pro episódio seguinte é a eliminação. Igual no Corrida das Blogueiras. Ah, sim. A eliminadora de hoje é você. Aí, Jenny Prioli, eu? Entendeu? Mas assim, vida longa a Season 4, vida longa a Trequency, né? Perfeitos. Sim, tá. E também queremos dizer que Fogueteira já está disponível nas plataformas de áudio. Fogueteira. Ah, eu odeio vocês, né? Eu tô sentada, né? Bugar para ter porteira. Fogueteira, eu amo. Mas hoje eu ouvi na hora que eu tava indo pro trabalho, né? Eu ouvi toda a discografia. Ah, acabei gostando do CD, sabia? Eu também. Tem quatro música também? Tem uma. Mas ainda é maior do que o álbum da Juliette com o Dennis DJ. Puxei de do nada, a Juliette. A gente faltou a música de Biteco com Fabiana Carla, né? Amo! Mas, porque ó, tem 7 minutos, boa. Gente. É, bem, a bem música curtinho. Da Juliette. A música da Juliette. O álbum da Juliette com o Dennis DJ tem 7 minutos. E tem, sei lá, 13 músicas. Mas aí do Renzo, eu achei boa. Fogueteira. Tem Brasilênia, né? Esse grande ícone aí do David. Acelera, eu gosto. De Igual pra Igual, eu gostei também. Quer dizer, Raíssa e Glaucia. Igual pra Igual ficou muito legal. E a da Glaucia também ficou ótima também. Eu sou perfeito. Eu não vi as outras, eu só vi Fogueteira. Eu vou ouvir depois. Inclusive, Zanon, você percebeu uma parte da letra de Fogueteira? Eu tava procurando aqui. Que ela fala, tipo assim, se o leite é quente, se o leite esquenta, imagina ela sentada. E eu falei assim, quê? Uhum. Muito... Tem uma parte de Fogueteira, depois ouve. Ela fala assim, se o leite esquenta, imagina ela sentada. Eu falei, gente, do nada o leite esquenta. Vou pôr ouvido agora e vou ouvir, peraí. Bota aí. Eu só não vou pôr aqui para... É um minuto e meio, né? Punheteira. Punheteira? Punheteira. Ah, gente, punheteira tudo. Punheteira. Se o leite pegar fogo, imagina sentada. É, olha aí. Baixaria. Olha, deitada, né? Mas também tem essa daqui também, que é ótima também. Ai, que ódio. Eduardo Sácer odeia muita gente. Sim, cara. Acho merda que ele obriga a gente ver, agora merda que ele obriga a gente ouvir. Eu não obriguei vocês, não. Todo mundo assistiu o reality, todo mundo assistiu. Ai, cara, e vocês não têm noção, vocês ouvintes, não têm noção da quantidade de vezes que a gente se pega cantando esta merda. Uh-huh. Pela casa, que ódio, olha. Eu tô lá, tô tranquilinho no meu BRT ali, cheio, de repente, bug, Brasil. É isso. Que porra faz que Greg botou dentro da nossa cabeça que do nada liga? Que ódio. É do nada, você tá andando na rua, lavando a louça e de repente, bug, Brasil. E é isso. Quando você vê, já foi. Ai. Te odeio, Greg. Mas te amo no mesmo, na mesma intensidade. E ainda teve a versão, né? Suzy, Brasil. A melhor. Maquiagem feia na sua cara. Amo. Que eu prefiro, amo, inclusive, essa versão. Suzy Brasil é muito bom, gente. Vamos para comentários, então? Vamos para comentários aqui. Vamos que estamos chegando nas duas, hein? É isso, semana passada. Mas hoje começamos às 10, né? Então, hoje começamos mais tarde do que a gente costuma começar. Comentário aqui de Júlia, apenas Júlia. Júlia, tá? Dizendo: ABBA e Fleetwood Mac são duas bandas mistas muito boas. Concordo. Fleetwood Mac, inclusive, tem um dos meus álbuns favoritos, né? Que eu aprendi a gostar por causa de Glee. Boom. Sim, Rumors. Rumors, exatamente. Próximo comentário aqui de Pastor Thiago Costa, nosso amigo, dizendo: Building the Band é um ótimo formato. Pena que na fase dos shows decidiu focar nesse romance entre o Harry Styles da Shopee com a Ariana Grande da Temu. E ficou chatona. Fora que as decisões dos jurados não tem pé nem cabeça. Acho que o programa podia fazer a final ao vivo com voto popular. Já falamos, voto popular não. Esquece o voto popular. O Big Brother tá estragado aí todo ano por causa disso. Ia ser menos frio do que voto único. Ah, sim, que dá muito certo. Né? Adoro usar o CPF dos americanos, pelo amor de Deus. Sim. Não deve nem ter tirado o CPF. Vai fazer por Pix. Não tem. Desejo sorte para o Season 4 além do programa. Hoje eu mandei pro Zanon o vídeo deles assistindo a performance deles na final, né? Do Blind Lights. Ah, eu não vi ainda. Ah, eu te mandei, amiga, tá lá. No Chique. Eu falei também, eu amo essa música, mas eles fizeram fã. Tá lá no Chique. Próximo comentário aqui de Luciana na Lightroom, né? A outra. Opa. Luciana. Dizendo: Too Much é definitivamente a pior coisa que eu perdi tempo em 2025. Eu achei que foi merecido, amiga, que você duvidou da gente. Assiste o filme do adolescente que vai ser a pior. E Mandy precisa ver Renzga e Rex. Olha, gente. Eu pedi 20 comentários, gente. Não tem 20 comentários. Dois. Então vai ficar na fila. Mas, até gente, acabar todos os séries do mundo. Você não sabe ainda quanto só você vai ler. Olha aí. Vladiane Rodrigues, eu achei essa temporada de Renzga bem mais fraca que as outras, mas sempre me tira boas risadas. E vocês sempre perfeitos nos comentários. É, e a Mandy tem que ver, ela falou também. Mandy tem que assistir. Dois. E eu sou bem suspeita pra falar de Superman, porque sou muito fã da DC. Mas eu saí tão feliz do filme que eu consigo passar pano pra tudo que foi mais ou menos. E eu queria estar só a Isabela Mercedes, paga pra sair gritando. Nossa, que grito ruim, hein? Complicated, né, menino? Mas não vou mais falar do Superman, não, viu, Diego? Fica tranquilo. Muito bom. Maravilhoso. Próximo comentário de Sofires. Também tá com a gente aqui direto, dizendo: Oi, amores. Oi. Sobre Drag Race, fui de Sacer total. Porque peguei ranço da Ruby Knox. Isso. Afinal, ela tá implicando com a Desirée. Mas tive que deitar para a diva, que fechou muito. Estava belíssima. Mas vi o segundo episódio e já tô puta de novo. Porque ela ia tá tirando a Desirê pra merda. E eu vou defender minha favorita, sim. Boa. Mesmo ela não conseguindo fazer o mísero mini challenge. KKKKKKKKK. Ainda não assisti Superman. Quando assistir, volto pra ouvir o que vocês acharam. Beijos. E PS. Sister Hong foi de fuder. KKKKKK. Literalmente, né? De fuder mesmo. Foi de fuder. Leozio, viu algum vídeo da Sister Hong, Leozio? Amigo, eu vi um... Com curiosidade mórbida? Assim, eu não engajei nessa história tanto quanto as pessoas estavam, mas eu vi algumas coisas passando. Ai, aqui. Gente, eu tô com hiperfoco ainda na Sister Hong. Eu amo. Nem comentamos sobre, né? É verdade. A gente comentou antes, a gente comentou no pré. Ah, verdade. Né? Próximo comentário do seu Mara Trindade, também tá com a gente aqui todas as semanas, dizendo: gostei do filme, mas ainda não é o filme épico do Superman, como a Amanda mencionou. E a edição não ajudou, e a parte do universo compacto me tirou muito do filme. A família do Superman merecia mais destaque. Apesar disso, é bom ver que o Cabeça Branca entendeu a essência do personagem. As críticas ao Jor-El me lembram que nem o Jonathan Kent era perfeito no Homem de Aço. Viúvas do Snyder Dark esqueceram que ele aconselha o Clark a não salvar o ônibus só para manter o segredo dos poderes. Lançou um lacre aí para cima dos Snyder fans. Amo, é. Selmara, concordo com você. Eu tenho um recado só para o Selmara e para a Amanda. Entendi, faz um. Você tá bravo? Ah, só queria falar alguma coisinha, só para dar um cheirizinho. Amo vocês, divas. Próximo comentário do vizinho de Leonardo Oliveira, né? Vini Castro, dizendo: aprendi com a Amanda a lavar a cozinha. Play. Só que com um episódio incrível de 4 horas. Só não deu tempo de lavar o banheiro. Ah, vi o Superman, hoje vai dar tempo de tudo, hein, amigo? E meu coração ficou quentinho. Como é bom quando o filme é feito para elas e para gays, não é mesmo? Amo. Eu amo. Tô empolgado com o lançamento de Drag Race Brasil. Amo. Nesse início, gostei mais das queens da segunda do que da primeira. Zanon tá certa. Acho que elas vieram mais preparadas. Uhum. E não sou uma mulher de reality, geralmente. De competição, alguns poucos. Mas é muito bom o Bloco Mormon. Ali. Inclusive, não falei, né, gente? Menino Landon, pra mim, me lembra muito a Taylor de Mormon Wives. Os mesmos traços, assim. E nasceu o filho de Mikaela essa semana. Vou até procurar a cara das agora. Tá nascendo esse bichinho tudo, né? É, nasceu o filho de Mikaela e a barriga da Macy tá azul, porque gente, essa criança não nasce de jeito nenhum. Essa barriga vai explodir, viado. Eu tô com medo. A barriga medo. Dela tá azul, viado. A barriga azul. Tá lá, tá embaixo já, azul. Dá pra ver as veias todas da mulher já na barriga e a criança não sai, viado. A criança vai sair pronta pra ir pra universidade já. Ah, vai ter aquela grávida que era da escolinha do professor Raimundo, que tinha um filho de 20 anos na barriga. Porra, é isso. 35 semanas já. Próximo comentário aqui de Glauber Rocha dizendo: sempre esqueço de comentar. Mas acho que tem uns 3 anos que não assisto mais nada. Mas sempre tenho assunto pra comentar na pausa do café do trabalho por conta de vocês. Amo no gatinho. A gente também ama você, Glauber. Uhum. E ele diz aqui também: Amanda, veja Hans Garritz. Não vi, mas quero ouvir seus comentários. Olha aí, gente, vocês tinham que ter feito todos isso. Pois é, olha aí. Vacilaram. Bug Brasil. Eu acho que a Amanda teria que entrar, na verdade, e começar a ver 9-1-1, assim como todos nós vemos também. A família 9-1-1. Amigo, eu vi 9-1-1, eu vi a primeira temporada. 9-1-1. Só falta 5. 6, na verdade. Que 5? 7? Já tá na 8. Ah, tá na 8, é verdade. Eu posso engajar. Não posso engajar. Ah, Renzo, tu não pode, né? Ah, amigo. Amiga, 9-1-1 é mais de hominho, ela gosta. Mas depois que a Amanda ouvir desatou a bandida, já era. Opa, pode ser. Próximo comentário de Diogo Almeida dizendo: salve, logados! Salve, dia de Vilma. Esse M tá uma vergonha. Aguardando o Logado Awards para as melhores indicações. da pauta, assisti Too Much, achei bem mais ou menos e gostei de O Instituto. Dexter voltou, está muito boa. Menino, eu vi os 3 episódios de Dexter Ressurreição e realmente está boa. Olha, na cara de vocês. Deixa eu fazer um comentário sobre o Instituto. Ainda não vi o 3. Então, o terceiro episódio continua entregando vários nada. Eu tô como já? Passada. Tem mais 2 episódios aí, hein? Pra me convencer, Instituto. Pô, tem mais 2 ainda. Você deixa de chegar mais. Aí eu tô com ódio porque eu quero saber o que vai acontecer. Eles não falam. É isso. Agora que o menininho chegou lá, né? Que o menininho é sinistro. Menininho babadeiro, mas ainda não tô usando bem o menino. E Dexter realmente foi uma surpresa, né? Que eu vi no domingo os 3 episódios e como eu disse, né? Eu não vi nenhuma temporada de Dexter original. Só vi os spin-offs, mas eu tô achando bem boa. No primeiro episódio apareceu todo mundo, né? Apareceu o Trinity Killer, apareceu o policial negro, que era da série original. Apareceu a Laguerta, apareceu o Batista. Eu amo a Laguerta. Né? Maravilhoso. E é isso. O que mais temos aqui? Amanda, compartilhe da sua opinião sobre a DC, que tem histórias excelentes. Então espero que sejam melhores desenvolvidas no cinema. Amém. E por favor, assista Rendgar Hits. Oh. É o puro suco do entretenimento nacional. Ai, galera, vocês estão me comovendo mais que Leose, hein? E oi? Né? Próximo comentário do nosso corredor, Luciano Loureiro, que disse: só vim aqui para agradecer. Beijos. A gente também agradece, Lu. E Amanda, beijo. Agora um comentário do nada, que Renato Andrade, né, nosso amigo lá de Orlando, falou: um especial de Six Feet Under, por favor. Do nada. E a Amanda falou: meu sonho. Sim, porque essa é uma série que tá no top das séries pra eu ver quando todas as séries acabarem. Mas eu preciso de engajamento comigo. Porque... Amiga, saber que pra mim também tá no... Todas as séries do mundo acabar, eu quero ver essa também. Então... Amigos, mas eu vou falar um negócio sobre Six Feet Under pra vocês. Eu gosto muito de Six Feet Under, mas eu demorei anos pra ver. Porque você vai vendo, você vai ficando tão deprimido, mas uma noite chega com a depressão, que você precisa de uma pausa entre temporadas assim gigantesca. Entendi. Então é melhor vocês começarem agora, pra vocês daqui a, né, até 2020. Até antes de morrer com 80 anos, vocês terminam. Botar o antidepressivo em dia, e aí... Entendi. Próximos comentários, que são 3 de OEA, que tava desaparecido, mas reapareceu. Ah, se cada um mandar uma de Renzo, eu já conto 20. Dizendo, Mormon Wives ainda é indie, não lançou na ilegalidade até agora. Claro que lançou, menino. A gente viu na ilegalidade. Eu gostei bastante de alguns elementos do Super-Homem. Ele em si, a Lois, o beijo gostoso que ele e ela dão, os pais vivos, a gangue. Mas como o filme parece meio colcha de retalhos. Não pode celular na festa com o GP do Neymar? Mas o Lex deixa a namorada dele tirar foto no covil? O Metamorfo não consegue carregar o GP filho. Do Neymar? Mas com... É, festa com puta do Neymar. Não pode tirar foto, pode usar celular. Mas consegue tirar um homem de 2 metros do Rio de Próton? Não acredito que a cara é a filha do irmão do Jor-El. Tudo uns. Eu amo irmão do Jor-El. Do Jor-El, tudo uns. Minha nossa, Zanon, caçadora de K-pop de demônios, é divertido mesmo, hein? Olha aí. Gostei da primeira música e de Golden. Fiquei sentindo Eu também gosto muito de Golden, do Harry Styles também. Acho muito boa. Fiquei sentindo falta de uma conclusão ou de um desenvolvimento com a mãe de criação da protagonista. Foi muito rápida essa parte. Que cheira, meu. Ok, que no filme mostra que é possível simpatizar com um demônio. Mas coragem deixar um demônio meter e meter sem camisinha ainda, hein? E na coragem... A mãe morta era doida. No fim dá uma caída, mas o saldo é positivo. Por isso morreu, né? Ele engorme agora. Amo. Menino, nem comentei de Górnico. Eu vou assistir já. Já voltou, né? Voltou nada. Estreou a nova série dela em Górnico. Ah, né? Você não fala da nova série. Da Guarda Costa coreana? É, mas aí depois eu vou assistir mais uns episódios e depois trago. Lançamento, né? Já trago news pra vocês. Tá. E o último comentário dele aqui de novo aqui. Minha nossa, Zanon! O saldo negativou, hein? Eu aguento a maquiagem do Chaves, a câmera lenta do Snyder, o humor do que vai que cola, mas a atuação ruim me constrange. Mas o que, gente? Do que? Eu também não entendi, mas fingi. Que esse foi um guerreiro. Porque Lingorme, gente. Lingorme, no começo da série, elas são estudantes. As mulheres de 30 anos fazendo adolescentes. Olha. Eu acho que é isso que ela falou, maquiagem do Chaves. Nicolas Silva, esse é novo, hein? Olha! É novo aqui, olha. Hein? Oi, Nick. Carne nova. Welcome. Bem-vindo, Nicolas. Carne nova. O que houve? Gosta, né? Tá faltando série no mundo? O White Lotus, que teve a pior temporada de todas, e a segunda temporada de Severance, que foi chatíssima, na lista das mais indicadas, tem muitas séries melhores por aí. Sim, Nicolas. E a gente fala sobre elas todas as semanas aqui. Mal te conhecemos, mas já te consideramos facas. Pacas. Exatamente. Próximo comentário aqui de Lin, né? Que não é da Nicolas quebrada. Também, Amanda veja a gente aí. Opa. É Lingorme? É. Não, é só a Lin, just Lin. Lin. Dizendo, eu me sinto muito validada quando a gente tem a mesma opinião. Ah, carinha apaixonada. Mas com Too Much não tinha nem como ser de outro jeito. Que negócio ruim. Assisti, porque eu nunca assisti nada da Lena Dunham. Menino, precisa, podia continuar sem. Sim. E todos falam que ela é uma gênia. Não, confia na gente. A gente não, fala que ela não, não, não. Confia na gente. Ela fez uma série onde o Adam Driver mijava nela. Ah, mano, né? Não lembra disso, sabe? Viado, ela fez uma série onde o Adam Driver, que era o mocinho do bem, no fim das contas, numa das primeiras cenas ficava fazendo a Lena Dunham fingir que era uma garotinha de 12 anos que tava desobedecendo os pais. Ai, é verdade! É verdade, o interesse da minha mente. É verdade. Meu Deus. Aguentei por causa do Will Sharp, mas essa série me fez perder o tesão nele. Tempo perdido que não volta, mas ao contrário das horas que passo com vocês, que sempre vale a pena. Beijos! Beijo. E aí tem mais um aqui da Lin também, que depois ela voltou e disse. Sobre a adaptação de A Irmandade da Adaga Negra, eu fiquei em choque quando soube que iam adaptar. Li alguns livros quando tinha 20 e poucos anos. Afinal, são mais de 20 livros, eu acho. Quando soube que ia sair pela Passionflix, já esperava que ia ser péssimo. Afinal, a escrita do livro já é ruim. Mas conseguiram se superar em muitos níveis. Infelizmente não é ruim que dá a volta, mas dá pra rir. Se vocês estiverem curiosos, coloco o primeiro episódio no grupo. Inclusive, só entrei no Telegram para cumprir conferir a bomba. Meu Deus. Eu quero ver. Olha aí. Bota lá no grupo. Eu e Léo estamos dispostos a ver. Você, o Léo vai ver também. Quando entra no grupo, Lin. Imagina ela sentada, né? Não é? Próximo comentário de Henrique Lima também. É uma pessoa nova por aqui, mas seja muito bem-vindo, Henrique. Volte sempre dizendo. 4 horas? Nem ouvi ainda e já amo. A gente também ama. Amo. Próximo comentário de Gabi Fernandes. Essa também tá aqui com a gente toda semana, dizendo. 4 horas de programa. Que delícia. Vou conseguir fazer toda a minha rotina de domingo. Várias carinhas apaixonadas. Volta a comentar quando eu finalizar. E não voltou. A cozinha. Né? E último comentário de Erika Toreiro. Diva. Né? Nova também, né? A maior fã de Brick, né? De Brick. Dizendo: pelo cripto e o esquilo avulso, eu dou a minha vida. Superman em Superman. Hashtag voa cara voa. Voa. Voa cara voa é foda. Cara, caramba, cara, caraô. Caraô. E é isso, gente. Se você quiser deixar seus comentários, pode deixar comentários no site, no Spotify. Inclusive, todos os comentários dessa edição foram no Spotify. Não tivemos comentários no site, mas tivemos todos os comentários no Spotify. Foram mais a gente tá no Deezer? 20 comentários. Amiga, eu acho que não. Porque eu lembro que quando eu fui tentar botar o Logado no Deezer, era toda uma burocracia inacreditável. E aí eu falei, poxa, ninguém tem Deezer, então, né? É isso. Essa semana me pediram. Eu falei, ah, nem sei. Ai, manda eu vir outro agregador, gente. É, vou passar o link do site e fé. Olha, eu tô olhando aqui que tem sim. É, eu acho que eles começaram a botar automaticamente, ó. Tem no Deezer. Tem no Deezer. Inclusive, tá aqui, último episódio, 461. Superman montando a banda, Drag Race Brasil, Renzo Garrides e mais. Tá aqui, tá lá no Deezer, sim, gente. Show. Só procurar. Bug Brasil! Merda. 0800 na sua cara. Mas então, deixa seus comentários aí, então, pra gente no Spotify ou no site, que é muito importante. A gente lê, nesse momento, 1h54 da madrugada, sucesso demais. Meu Deus. Mas vamos, então, para merchandising e despedidas, então. Começando com ele, que voltou a gravar vídeos para a alegria do Brasil, Márcio Zanon. Amigo, voltei essa semana. Próxima semana a gente já não sabe, né? Porque não tive tempo de gravar absolutamente nada. Eu nem deixei meu comentário ainda, mas amanhã eu vou deixar sem falar. Mas é isso, gente. Me segue lá nas redes, @comzanon, YouTube Márcio Zanon, atualizando meu livro. Mas aí, ó, gravei a atualização, veio 5 capítulos de uma vez. Então, assim. Brabíssimo. Tamo indo. Devagar, mas tamo indo. É isso. Me segue lá e dá um incentivo aí pra nós escrever. Beijo. Beijo. E você, Amanducha do meu coração? Ah, eu tô nos mesmos lugares de sempre, de toda semana, Mandy Aguiar no Blue Sky e no Instagram. Por enquanto, eu tô ficando bem de saco cheio do Instagram. Olha. Acho que eu vou fechar tudo, vou só no TikTok agora, ver Mormon Lives e Season 4. Mas eu não vou poder te mandar Reels também. Ah, true. Verdade, mas estou lá ainda. Eu e Zanon já estamos aí há 117 dias, agora 118 dias lá no Tiki. Essa ofensiva que não acaba. Nossa, a próxima meta é 500 agora, 500 dias. Então, exatamente, 500 dias com ela. Isso. Né? Deixamos lá no Tiki, né? E você, Leozinho? Merchans e despedidas, temos sede chegando por aí. Ai, não temos, amigo, porque eu tava de chefe esse dia, não consegui fazer nada. Mas vamos retomar aí já semana que vem as gravações, ver o que a gente faz. Graças a Deus. Tem um SED aí que estão prometendo, viu? O universo parece estar conspirando, com a Lei Canis Barbieri novamente reunidos. Gente! Não gravamos nem nada, né? Mas parece que vai vir aí. Fenômeno que aconteceu, né? É isso. E aguardamos para saber o que aconteceu no Boteco do Bigode. Pelo amor de Deus, frango! Pelo amor de Deus, frango, manda logo isso. Não faz já muito teve mistério, comentário não. Lá no site assim: frango e Isdenil Sebentinho. É, mas é isso mesmo, é né? Isso, isso. Que ele fez a trilogia dele e agora já tá indo pro quarto capítulo. Exato. Ah, gente, o frango é o meu caso do coração. É o meu caso esse. Então, pelo amor de Deus, mande logo. Em nome de Deus. Mas é isso então, né, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Bug Brasil. Brasil. 3, 2, 1. Fogueteira. Cara. Segura que nunca mais isso. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you